Ja, ja, Cthulhu vertagen. Ja, ja, Cthulhu vertagen. Ja, ja, Cthulhu vertagen. Ja, ja, Cthulhu vertagen. Ja, ja, Cthulhu vertagen. Ja, ja, Cthulhu vertagen. Ja, ja, Cthulhu vertagen. Ja, ja, Cthulhu vertagen. Ja, ja. Isso aí, então vamos para mais uma sessão aí, uma, duas, sétima. Três, quatro, cinco, seis, sete. Sétima sessão de... Já bati o recorde, o cara falou que não passava na terceira, hein? Já dobrou a meta. Dobrou a meta, agora vamos triplicar a meta. E agora, o que você fala sobre isso? Milagre, né? Por isso que esfriou assim. É, a única explicação, mano. Eu passo a mão, vamos lá. É, só recapitulando então. Não vai filmar agora. O que estava acontecendo, né? Mas você não vai pentelhar com o Felipe, hein? Que eu gosto de por favor, deixa o Felipe em paz hoje. Engraçado, seu pedido já saiu pra entrega. Por que não entende? Rápido, né? Tem um caralho! Gato, tem um gato que chama Felipe? Não, tem um gato que se ele for pentelhar com você, você vai ficar com alergia. É, tá. 10 minutos errados. O cara é burro, hein, mano? Faz silêncio aí. É, então vocês. Na sessão passada, né, vocês começaram a aventura com duas pessoas embaixo da primeira caverna, né, e a restante estava em cima. Então, no caso, essas duas pessoas eram a Lara Jones e o Dimitri. Eles estavam embaixo, vocês encontraram o primeiro túnel, a primeira cratera quebrada. Enquanto o John e o Nate ficaram na parte de cima ali para vigiar, onde aconteceu aquela catástrofe da criatura, né, que vocês encontraram. Engolir o personagem do John ali num momento de combate. Isso foi acabando um pouco, se machucando internamente ali. Ele não conseguiu escapar. E o Nate, foram alguns tiros disparados, sem sucesso antes dele ser pego, né? E aí o Nate, com um fogo ali, conseguiu espantar a criatura e entendeu que ela tem aversão ao fogo, né? Nisso, você viu quando ele foi regurgitado, né? Da criatura, a criatura se escapou. Ele estava muito machucado, muito, muito machucado, costela fraturada. Você fez o primeiro socorro ali para ele se recuperar um pouco, algumas medicações. Nesse meio tempo, Dimitri e Lara estavam subindo, Lara quase foi de arrasto duas vezes. Quase, o que importa é o quase. O Dimitri, ele fez, se esforçou para conseguir umas dessas, ele acabou esvaziando totalmente o combustível da jetpack ali, né? Sim. Uma dessas. Desses salvamentos ali, né? É, mas conseguiu se safar do tudo certo. Vocês sobreviveram. Quando vocês chegaram, vocês viram aqueles rastros onde o Dimitri guardou algumas, tanto lá de baixo quanto dos rastros, algumas amostras, né? Tenho tinha vários. Uma pequena cabana montada no meio do centro ali da área desmatada, mas foi o que o Nate conseguiu montar, com o John caído, machucado. Dimitri, por ser médico, né, ter medicina, entender um pouco mais, ele fez alguns outros exames. Vou levar dias para ele se recuperar totalmente, mas deu para dar um fôlego final ali, nesse meio tempo. E vocês foram para outro local, né? Vocês foram para outro círculo, né? E nesse outro local ali, vocês acabaram explodindo esse local com a dinamite, uma das bananas dinamites que o João levava, desceram. Só que ao partir do momento que vocês desceram, não acharam nada e voltaram a subir, tinha alguns soldados à espera de vocês, né, na espreita. Onde houve a trocação de tiros. Nessa trocação de tiros, nosso querido amigo tomou um tiro e deu aquela caída, mas conseguiu explodir ali. É, os soldados que ali estavam, né, outro não ficou ali. Não sabe se ele fugiu de alguma maneira ou não, mas vocês conseguiram. E desses soldados, aparentemente, eles estavam sob algum tipo de magia, vocês com hipnose, vocês não entenderam. Mas eram soldados que não eram as corpo de cobra, né? No caso, Nakal, que você aprendeu a falar Nakal. Assim, você sabe um pouco da língua Nakal, né? 4%. Mas tá bom, melhor do que nada. Sabe mais e que aí eu. Vocês mataram os capangas, né? Pegaram essas amostras, mas a partir do momento que vocês desceram e quebraram isso, mais uma parte daquele suposto tem um parafuso ali, começou a se reerguer nessa segunda parte. E vocês veem até o que aparenta ser uma porta. Não uma porta, uma janela, né? Aquelas janelas de vitrais, mas tudo fechado em loja. Lembrando que aqui, aquele tempo ele é como se fosse um parafuso, né? De ponta cabeça, ele tá se erguendo, né? Ele tá aparecendo a partir que vocês quebram, o segundo círculo ele avançou mais um pouco, tá? E vocês... Já foi três ou dois? Dois. Um já estava, na verdade, né? Então foi um só. Quebrou mais vocês dois. Quebraram mais um. Então, na teoria dos cinco, já tem dois quebrados agora. Não, a gente quebrou. É, eu achei que a gente é que no final da sessão você falou que acelerei. Ia adiantar e... É, a gente quebrou mais um. Estourava o terceiro. Tá, então a gente adianta e vocês quebraram mais um. Vocês procuraram a criatura e não tinha criatura ali. Sim. Tá? Mas vocês não sabem se elas saíram ou onde elas estejam, então... A gente dá esse acelerador. Então tem uma... Como se fosse uma porta ali. Vocês não conseguem identificar, mas aqueles vitrais grandes de igreja ali, mais fechado. Aparentemente, por enquanto, é a única entrada pro templo. Mas já tá tudo fechado. Fechado. Pensa que o templo, cara, ele é um templo pirâmide do Egito, ok? Muito antigo. Só que ele tem esse desenho espiral entre ele, como se fosse... Então pensa na pirâmide numa forma conífera. E ela tem... Cônica, esse animal. É... Conífera também, não é? Não funciona? Conífera. Árvore conífera não existe? Nossa, mano. Não é conífera, não. Nossa, é o negócio. Árvore conífera. Meu Deus do céu. E aí, quando a árvore é conífera, ela tem aquele símbolo igual de árvore de Natal, né? É isso, né? Então, se eu falar conífero, tá errado? Eu tá, sei. Claro que tá, mano. Por que tá errado? Porque conífero é um termo biológico, não uma porra de uma forma geométrica. E se aquilo conífero? Agora eu quero ver. É cônico. Quero ver cônico. Nossa. Conífero. Refere-se a coisas do tamanho de forma de cone, como pinheiros e outras árvores também coníferas. Então, até o próximo momento, é cone. Deu pra entender, né? Sério, esse cara é uma topeira, mano. Então, eu entendi, entendi. Entendeu? Beleza. Semântica não é tão necessária. É. Aqui. Ah, não, mas porra, aí... Vamos deixar a semântica pra lá. No capitalismo, eu não preciso vender um imóvel e falar se ele é cone ou conífero. Eu preciso saber quanto que ele vai pagar. Pronto, é isso que funciona no meu mundo. Agora, é isso. Lembrar de... Desculpa, professor. Como que é? Não é colífero, como que é? Então, fala de novo, por favor, para anotar, que eu não esqueci nunca mais na vida. Anotei você. Como que é? Não, não, não é colífero. Como que chama? Vai lá, fala aí. É cônico. E como que é? Conífero. Cônico. E eu falei conífero. Isso. Isso. Vai lá, Chaves, anota. Cônico. O que mais é conífero? Cala a boca e continua. Ah! Uma... Então tá subindo um negócio conífero, tá? Ali... Legal, lembra aquela como se fosse rodeado de serpente, essa passarela que não é um lugar que você consiga andar, você observa que não dá porque é bem estreito, né? Então ela tem esse semblante na imagem dela, isso é muito antigo e por estar no subsolo aparentemente, vocês veem raízes, sujeiras de terra, até aparentemente ela é até uma rocha um pouco úmida por estar submersa ali, né? Você não sabe o quão fundo aquilo está. Mas vocês têm essa visão ao norte. Ao norte que eu falo que é bem longe, mas vocês sabem das rochas, vocês conseguem visualizar essas outras duas rochas que ali estão. Mas essa outra caverna também estava como a segunda. Só a questão da alavanca não tinha fundo, não tinha final. Tinha algumas escritas, alguns desenhos parecidos com aquele, mas bem mais simples. Então se vocês quiserem ter ficado mais um tempo lá, pode ter ficado, vocês só me falam. Se não, é basicamente essa cena que vocês têm. Tá. Quanto tá de vida? 11. De 25. É, sua vida máxima, né? Hoje de 21. É, sua vida máxima atual, até você passar os dias se recuperando do grave. É, e é isso, vocês estão naquela cena. A gente ficou, a gente definiu de voltar ou a gente definiu de continuar? Definiu de continuar, porque o Felipe disse que ele, o John disse que ele está bom, que não vamos voltar e não sei o que tem. Então, então em teoria a gente vai pro quarto. 17. Isso. É. Desse... Mas se der algum B.O., a culpa é do John. A gente não vai entrar no templo? Deixa... Tentar abrir a porta? Deixa eu só perguntar, ô 30. Aonde esse templo tá surgindo? O que era antes ali? Era uma floresta? Quando vocês chegaram... Ou era um lugar desmatado, por exemplo? Quando vocês chegaram, já tava desmatado. Então provavelmente era uma floresta. Era no meio de um local da floresta. Mas desmatado, tipo, dava pra ver que tinha alguma já coisa ali. Guerra. É, dava pra ver que era, aparentemente, a olho do jeito que tá hoje, eram árvores. Tinha um campo com árvores. Não tinha ali, tipo igual. Terra mexida, terra molhada, não, alguma variação de cor de terra, não. De terra úmida pra terra seca. Não tinha essa diferença. Não daria pra perceber, por exemplo, alguém que sobrevivesse não conseguiria perceber essa variação. Você pode ter um sucesso crítico agora que não existia essa variação, entendeu? Tá. Ela não, só pra mim ter uma ideia. É. Ele era. E aí você. Ele seria imperceptível anteriormente. Seria imperceptível se ninguém tivesse quebrado. A única coisa perceptível são os 5 sigilos, né? Sim. Mas o local que ele está, que tá subindo o tempo não é perceptível. Não dá pra ver. Como vocês chegaram já e já tava uma parte pra fora, fica meio que naquela. Então, beleza. Então vou deixar, ó. Vai, Tamirão. Bem, o que faremos? A gente vai abrir mais desses sigilos, a gente vai investigar aquele templo que parece que tá aparecendo uma porta ali agora. Eu deixarei Lara decidir. Ela Lara. O melhor é abrir todos os sigilos para depois a gente entrar. Assim nós não teremos nenhum problema em questão de armadilhas ou de alguma trava. Eu não tenho experiência com relação a arrombamento arqueológico. Precisamos nos precaver com relação àquelas gosmas estranhas. Então fiquem atentos, todo mundo com sinalizadores apostos, caso alguma delas apareça para nos atacar. É a única defesa que eu acho que a gente pode ter contra aquilo. Sim. Então vamos ao próximo, então? Temos quantas dinamites? Temos mais 4, é isso? 3. Então, mais 3. É, eu não quero uma para cada porta e pro templo. Então, dá um sigilo para a porta do templo. Então, em teoria, temos uma de reserva, vamos dizer assim. T6. John, estrategicamente, falando em termos de guerra, você acha que tem algum que seria mais recomendado a gente abrir alguma sequência específica pra gente se colocar numa posição estratégica? Porque você viu, a gente acabou de ser atacado. O que você me diz? Então, os seus conhecimentos. Que todos têm aquele catarro gigante. Não tem. A gente acabou de abrir um que não tem nada. Então, mas a gente encontrou o rastro deles ali. Talvez eles tenham como sair. Não, só se a gente abre ele. Não, em off, a gente encontrou o rastro deles lá dentro. Sim. E não tinha nada lá dentro. Então ele saiu em algum momento. E eram rastros frescos. Ou adentrou. É, mas não tinha lugar. É, ok. Aparentemente essa coisa, seja lá o que for, consegue meio que fluir pela terra. Então, isso. É isso que eu penso. Imagino eu, fazendo uma conta por baixo, a gente encontrou 2 no primeiro sigilo. Certo. Supondo que esses 2 não sejam os únicos 2 guardiões, que exista 2 por templo, tem um total de 10 catarros gigantes espalhados pelo mundo. Que eu acho que são 5. Pode ser, um por sigilo. É, e um deles já saiu e... de pastel, inclusive. E o Jeff, né? Vou continuar acreditando. Rodízio de pastel com tudo incluído. Em termos de estratégia, bom, como a gente não sabe lidar muito bem tirando com fogo, com esses bichos, não tem muito como traçar um plano. Dinamite nossa tá cortada. Isso. Se a gente voltar lá pro acampamento, talvez esses homens cobras saibam que a gente já abriu e nos ataque. Agora temos um chamariz, né? Exato. E se a gente sair daqui, a gente corre risco de perder tudo que a gente conquistou, porque outros podem vir. A gente tá fazendo muito barulho, chamando muita atenção. É com isso que eu tô preocupado. Porém, com agentes externos. Acho que estamos fazendo um trabalho para outras pessoas. É uma possibilidade. Se vocês quiserem agilizar, a gente pode colocar dinamite nos 2, as pessoas explodem e a gente fica perto da entrada do templo. Não, mas não é questão disso. É questão que, pelo que nos foi dito, há duas organizações querendo o mesmo objetivo. Sim. Sim. A nossa e a dos seus e dos homens lagarto. A questão é, ambas precisam abrir este local para conseguir o objetivo. Nós estamos fazendo isso. Pois é. É, mas se a gente não abrir, também não alcança. Eles se mostraram bem incapazes, porque eles estão aqui há muito mais tempo que a gente, não conseguiram abrir nenhum. A gente em um dia abriu 3. A minha ideia é que eles, na verdade, eles estão esperando alguém passar pelos desafios para eles pegarem a sonhadora. É mesmo assim. Vou entrar num lugar cheio de armadilhas. Tem eu e esperar você. Esperar alguém disparar tudo. Entendeu? É o que a gente pode fazer. Por isso que eu quero que você faça uma análise tática. Não tem como do local. Não tem você como que é especialista nisso. Revidar com isso. Sim. Então, o que eu tinha pensado é o seguinte, levando em consideração isso aí que você falou, Não, isso, eu não tenho provas, é apenas não, uma dedução. É uma hipótese boa. Porque eles estão há muito mais tempo, são muito melhores do que nós e ainda não fizeram isso. Muito melhores que você. Talvez eles tiverem... Eles tenham um certo receio com o que eles vão encontrar. Tá. E aí, no caso, eles sabendo que a gente está fazendo isso e não estão nos interceptando... É porque eles estão deixando fluir pra gente dar com a cara na parede até eles conseguirem entrar facilmente. Ou esperar a gente dar ponto na porta de fora, sabe? Depois quando a gente estiver totalmente... Igual quando a gente sem sair, recursos. Igual quando a gente foi sair do buraco agora. O que a gente pode agora. Fazer, então, é resolver esse assunto primeiro. Isso! A gente volta é uma outra ideia. Mata todo mundo. Não, a gente não vai matar todo mundo. Não, sendo um pouco do Dmitry, uma das minhas ideias em off seria isso. Voltar lá... Passa geral. E depois vir pra cá. Pode ser. É que você não quis porque você tá machucado. Eu falei, ó... Tá, vamos voltar. Você falou, não quis, então agora nós vamos ir. Mas uma das outras opções seria essa. Mas agora nós já decidimos ir. O que eu tinha voltando pro Dmitry. O que eu tinha pensado também era o seguinte. Eu não ia querer abrir esses dois sigilos, independente de ter bicho ou não. Eu não ia querer abrir os dois e ir pro templo. Ou então abrir os dois e amanhã ir pro templo. Abrir os dois e ir embora e voltar é... Exatamente, não deixar de mão beijada. O que eu tinha pensado... Independente de como a gente vai fazer, pelo menos um sigilo tem que estar intacto pra gente abrir ele e ir pro templo. Isso. E, teoricamente ninguém chegaria antes. Não, então, mas a gente aí poderia... as pessoas podem estourar o sigilo também. Podem, só que eles vão ter que lidar com o que tá lá dentro. Isso. E a gente tem um maçarico gigante. Exato. Eles não. Todos... Precisamente, meu caro. Tem Tom. Alguma coisa dentro. Mas vamos. Mas podem. Podem. Vocês querem testar mais um? E outra, vai que abrindo o último, todos não se juntam na porta do templo. Se eles se juntarem... Aí a gente tem uma dinamite extra. Exato, só que eles não. Vocês e têm... eles não sabem que a dinamite vai funcionar tão bem quanto, ela... quanto a gente sabe. Que a gente só teoricamente lidou com esses bichos. O que a gente poderia fazer é, a meu ver, a gente quebra mais um sigilo, mantendo um sigilo e um templo sem relar neles. Tá. A gente volta pro acampamento, faz a chacina merecida. Não, eu sou contra essa chacina merecida. Não... Só com soldados. Não, não. Não, porque tem soldados ali que não são homens contra. O Lebão, a ideia é good. Mas o Dmitry é contra isso aí, não tem como. Tá. Ele não é um matador. Nunca vai aceitar voltar pra matar pessoas só sangue frio. Se a gente tiver um jeito de... Nossa, o Lebão é matador. Não, é que eu acho a ideia boa. É o que eu falei. Uma das minhas ideias de voltar em off-game, de chamar o Gordinho de volta, é lidar com o outro BO antes a gente poder ter que lidar com o Mumi. Senão a gente tem que lidar com a Mumi e com o BO. Com a Mumi e com o BO, a todo momento a gente tem duas ameaças contra a gente. É. Entendeu? Agora, o Dmitry não vai pensar nisso. Então ele jamais vai querer, tipo assim, ó, vou voltar pra matar os caras. Vou voltar pra curar o John. Porque o John não pode, a gente tá com pouco recurso, então vamos ir, vamos voltar pra cá. Bom, o que a gente pode fazer também. Então eu nunca, mesmo que o Gordinho ficar uma hora, tipo, tentando, o Dmitry não vai se convencer disso. Agora, eu, Lemão, acho a ideia plausível mecanicamente. Em termos de plano, a ideia é boa. É o que eu falei, a minha ideia, uma das minhas ideias é essa. Voltar, sofrer os caras, a gente sofreu uma meio que uma ameaça, talvez, no caminho, lidar com a ameaça e resolver ela depois. Primeiro, entendeu? Felipe. O que o Felipe acha que é legal? O que o Felipe acha que é legal? Quebra mais um sigilo, volta, mata todo mundo, quer. Ah, isso é o mesmo que o John. Quebra o sigilo, é, volta, tenta matar o exército, tá? Não, é tenta. Mata. Quebra, se lembra mata. Que não estará todo o exército lá. Sim, a gente mata os que estão, depois mata os que vem. E aí, esse é o BO, você não sabe quantos são. Até porque esses que estavam ali que vocês mataram não são nenhum que passou de ronda que você viu lá. Tá, mas a gente já tem uma ideia de quantos ficam lá em geral. Isso, sabe que em torno de 7 vai ficar show. Tá? Na verdade, são 12. Bom, e o outro pelo todo 6 que fica isso, revisando. Claro. Então, assim, você tem um ponto. O que você tá vendo ali? Então, se tá, sem rolar, não precisa. O plano é quebrar mais um sigilo. Não, mas vá. Passou. Não, eles estão no sigilo. Pode me ajudar minha sorte. Joga sorte. John. Joga minha sorte? Sorte no 1. John! Caramba. Passei. Então, sorte no 1. Mas o que você sabe? Seu personagem, tá? O John. Cara, você viu uma porta. Talvez não seja necessário toda a abertura dos sigilos. Você olhando aparentemente... Daria você, pra arrombar. Você acredita que se ali for a entrada da porta, que parece ser uma porta... Pelo que você é acostumado na guerra. Tanto de sigilo aberto já daria pra entrar. Talvez outros sigilos não abrissem mais coisas, só erguesse mais tempo. Tá, então, basicamente, tem uma terceira possibilidade, uma segunda possibilidade, a meu ver. Além da primeira, que pra mim é mais óbvia, de lidar com o exército primeiro. Pelo que eu vi ali, pelo que dá pra ver ali de longe, aquilo ali parece uma porta. Uhum. Se for realmente uma porta que pode ser aberta, a gente não precisaria se preocupar com os outros dois sigilos. Então a gente, enquanto os outros estão esperando a gente abrir, ou tentando abrir, já que eles viram que a gente desistiu dos sigilos, a gente teria tempo hábil para lidar com a múmia. Enquanto eles estão distraídos com os sigilos. Ela achou um pouco arriscado, mas... Eu ainda prefiro a ideia de matar todos eles primeiro. Por questão de segurança, ó. Por questão de segurança, nós temos você. É, mais ou menos. É, então, né? Você consegue fazer uma análise tática do local para verificar se tem mais deles por perto, que locais que eles poderiam montar uma emboscada pra gente e como que a gente pode tomar contramedidas contra isso? Campo aberto. Não precisa, campo aberto. Dá pra ver que tá tudo aberto, foi destruído de guerra. Daí sempre você pergunta, porque você consegue ver, vocês estão num campão aberto, se fosse selva seria ok. Tanto que pra você montar a barraca ali pra ajudar o John, você montou num lugar que a pessoa séria já viu vocês ali. O tamanho do sigilo... Cara, pensa que é muito grande, a gente tá falando de pique pirâmide mesmo, Egito. É um negócio que... Cara... É uma clareira do tamanho de um estádio. É. Okay. Tem então... uma árvore espessa ali, outra, mas cara, aquela árvore que o cara vai ficar de lado, assim, parado, porque não tem como você... É, basicamente, então... Então... Se forem pra vocês encontrarem soldados em combate, eles, se na teoria aparecer... Vão uma cruzada no mato. É, eles vão estar tá na floresta tá. Atrás, eles estão vendo a parada, vocês estão vendo eles. Então, quer dizer, vocês estão num campo aberto. Eles teriam a vantagem de pegar vocês, se for ter mais alguém, né? Eles estão em vantagem, eles já estão te vendo. Ok. Vocês... Ou seja, somos alvos. É. Sim. Então, independente da situação. Então vamos... Manda bala no próximo sigilo. Tentar... Não. Vamos abrir o próximo, então? Se dá. O quão bom você é em... Você é bom em... Abrir fechaduras, essas coisas. Desarmar armadilhas. Aqui, só com isso. Você leu no sigilo, só pra te lembrar também, que cada sigilo tem um protetor. Uhum. Que é a prole amorfa. Sim. Então, todo sigilo que vocês abriram, se não estava ali, ou saiu antes de vocês abrirem, ou foi na hora que explodiu, ou tá ali em volta. Então você tem não sabe. Cinco no total. Mas você sabe disso quando protetores. Você leu, é. Tem perícia tem chaveiro. Tem outra coisa que eu posso testar também. Chaveiro? É, eu quero não, tem. Abrir tem eu tenho 40%. Eu vou tentar abrir com a... Com o canhãozinho. Não dá certo. Vamos... Não dá? Você sabe que o canhão ele não tem um poder passível de explosão. É lança-chama só, não é explosivo. Ele, tá. Dá, ele faz aquele efeito de como se fosse uma bala, mas não é aquele negócio que nem uma granada. Não, beleza. Então não tem como. Ok. Essa... Que aí bom... Pelo menos guardava umas balas de dinamite. Não seria, talvez... Nós vamos explodir mais um sigilo, vamos analisar a porta, o que a gente vai fazer afinal? Pela porta, ou analisar pelo menos essa porta, se dá pra entrar? Vocês e aí? Eu acho que não vejo, eu não vejo diferença entre quebrar os sigilos ou... Eu, particularmente, não vejo diferença entre quebrar os sigilos ou não. A diferença é que a gente libera dois guardiões ou não. Mas o quão ruim isso é liberar dois guardiões pra fora, sendo que a gente tá dentro? Que a gente vai ter que sair alguma hora, né? Sim, mas tem um lembrando detalhe. Do ponto que tem um ponto talvez esperando a gente. Pensando de uma outra maneira... Ao mesmo tempo que, sim, você tá certo, no todo momento a gente tem que se preocupar com duas frontes. Se a gente liberar todos os sigilos, eles também vão ter que se preocupar com duas frontes. É isso! Exato! É isso que eu tô falando, eu não tô vendo vantagem em não estourar os sigilos. É. Porque assim, por mais que a gente tenha que lidar com o monstro, a gente tem um bagulho que vai, no mínimo, afugentar eles. Porque com uma tocha, eles já saíram correndo. Com uma bazuquinha de fogo, eles com certeza vão sair. Lá foi um golpe de sorte. Mas foi um golpe de sorte que funcionou. Toda boa descoberta começa como um golpe de sorte. O doutor aqui pode falar melhor. É, mas os golpes de precisamente, sorte precisamente, meu caro uma única vez. Mas a pólvora foi por sorte. Olha onde andar até hoje aí. Ok, vamos estourar outros sigilos então. Que aí pelo menos os monstros podem ser que lidem com os nossos inimigos. Ou o contrário. De um jeito ou de outro a gente tá no lucro. É o que eu falei. Já que temos que pelo menos tentar equilibrar essa balança. Porque na minha visão essa balança está pendendo pro nosso lado. É. Bem... Entendeu? Aí temos, não que seja ruim você tentar arrombar a porta, pode ser que tenha alguma armadilha ou não. Talvez os sigilos quebrados não tenham armadilha, a armadilha desative. Só pra saber, além dela, mais alguém aqui conseguiria, tipo, ler um pouquinho dos hierógrafos? Não, ou, não. Ou entender como aquela porta lá pode funcionar? Porque aí sim eu digo que poderia ser um grande que é língua nativa? A porta, se ela tiver fechadura, é eu posso tentar. Nacal. Ah, mas tem que ser específico Natal. Nacal. Língua nativa é o quê? Pra falar outros idiomas? Língua nativa é a sua língua nativa, né? Língua outra é alguma outra língua que você conhece sem ser a sua própria. Ela adicionou lá, então, por que eu teria porcentagem na minha língua nativa, por exemplo? Você conhece todas as palavras do português? Eu conseguiria me expressar bem sem conhecer todas elas. É que língua nativa... Beleza, tem 50%. Exatamente por isso que você não tem 100%. Você não conhece todas as palavras em português. Ah, mas mediante é um teste. Eu quero saber, mediante é um teste. Qual o benefício eu teria em rolar em uma língua nativa, por exemplo? A meu ver, se você tentar falar, por exemplo, num estilo de conversa que você não está habituado. Por só exemplo, nesse quesito. Eu não estou acostumado a falar, exemplo, tribunal. Do mesmo jeito que eu não estou acostumado a falar com um cracudo de rua. Então, em qualquer um dos âmbitos, é a língua nativa, só que num dialeto totalmente diferente. Exato. Tá. Tipo assim, você não sabe o dicionário inteiro. Então, mas é com relação a conhecimento, não com relação à expressão. É. O necessário que é vender dinheiro, vender cartinha de dentro. Ele conhece duas, três palavras, só no máximo. Não, beleza. É que eu pensei que era outra coisa. É porque eu tenho 65 anos. É que negócio, depende o quanto de você tem na língua nativa, você vai falar cônico ou conífero. É. É uma coisa. Essa é legal. Todo mundo aqui é formado em letras. Não, PhD tá bom. Aqui. Enfim. Bom. Quando alguém falar alguma, eu já tô anotando. Quem vai soltar alguma, já vai. Que rancoroso. Lara, decida o que faremos e vamos fazer logo, por gentileza, antes que a gente tenha menos tempo. Vamos estourar os sigilos. Ou a gente estoura os sigilos ou a gente tenta investigar a porta. A gente abre uma porta. Não, é um vitral de igreja, né? É como porta. Se fosse... Já dá pra perceber que é uma porta? A não. Porta... Então, ela... Sabe aqueles vitrais grandes de igreja que parece porta? É isso que vocês estão vendo. Tá louco. Mas eu tô vendo um vitral. Como não se fosse um vitral. Não é uma maçaneta ali. Não dá pra ver ali onde você tá. Como? Você precisaria subir, chegar ali e ver. Eu acho que nós podemos dividir pra conquistar. Isso, divida o grupo. Dividir o grupo parece uma boa ideia sempre. Ideia. É visível, dá pra ir. A gente pode ir duas pessoas e analisar a porta, enquanto duas pessoas vão até lá estourar o sigilo. Sigilo? O sigilo. Pode ser. Xigilo. Se você acha melhor assim, Lara. Eu não, sim, não tenho conhecimento para como lidar com essas situações. Se dividir o grupo, e nem eu você vai ser o que vai estourar o sigilo. Quase morreu, o outro também quis atirar no parceiro. É, a gente vai ter que subir numa conífera. Conífera. E virar um alvo claro ali. 50 metros de altura. E virar um alvo ali. Não só tá no campo aberto, como tá no alto. Pedindo pra tomar tiro. Vocês preferem... Tá, vocês estão mais ou menos... Só pra vocês entenderem, tá? Você escolhe, Lara. 49 metros de altura, tá? Como o John? O quê? Eu prefiro que o médico talvez fique com ele. Pirâmide. Tá? Mas a porta... Tá nessa altura? Tá mais baixo. A porta tá mais ou menos 49 metros, 98, tá mais ou menos 38 metros. Ele não lê a língua lá de baixo. Você lê. O quê? A porta tá alta assim? Teoricamente seria nós dois e eles dois. Calma aí, Jeff. Fiz conta errada. 39 metros, a porta está 30 metros. Cada, aparentemente visando ali, né? Cada lance que abriu foram 13 metros de altura. Cada lance que foi abrindo essa pirâmide. Então em 3 lances ela chegou. Abriu mais ou menos. Não chegou, não. Foi lá embaixo. Né? Eu escutei uma buzina, né? Mas não é aqui. Pelo menos não está na câmera. Se não está na câmera, não é aqui. 39 metros. Dá para ver meu carro bem? E a gente está falando de 9 metros de altura. Nessa aqui. Ah. Que dos manos, ele não foi. Tem escada, alguma coisa pra acessar essa porta? Então, ou é escalada difícil não, também? Esse recorte ali que parece esse corredor espiral, aparentemente é a escada, não é uma escada, mas é o único jeito que vocês conseguiram subir. É, escala de Kiritiungo. Domina aqueles caminhos que nem você vê tipo na Índia, esses lugares que sempre anda uma pessoinha, caminhozinho indiano ali bonitinho, mesma coisa, se for todo mundo indianinho ali, ninguém escorregar, dá pra subir. Kiritiungo. É o Frodo subindo a escadaria pra ir na Laracna. Não. Exato. A vista é o único jeito de subir ali. Bom, deixa eu acrescentar uma informação então. Oi. Se a gente estourar um sigilo, provavelmente aquela porta vai subir mais ainda. Vamos olhar a porta então. É, tem um outro detalhe também. Tudo que é alto pra cima também é alto pra baixo. Se a gente entrar no que seria o topo dessa porta, pelo que você tá falando aí, tem mais uns 20 metros pra baixo. A gente vai ter que descer esses 20 metros de queda livre. Queda livre? Não, às vezes pode ter andares lá dentro, não necessariamente mas não numa é oco. Porta. Ninguém colocaria um andar numa porta. Não, mas eu falo assim, talvez não seja oco lá dentro, entendeu? Se a gente entrar por cima, não vai oco, você vai... Ah! Imagina a porta de casa, beleza? Ok. Ela é dessa altura. Justo. Se a gente fosse pequenininho, pra comparar com a porta, e entrasse por cima, sua casa pode ter 15 andares, você vai cair mesmo jeito. É isso que eu tô falando. Porque a gente tá vendo essa ponta da porta aqui, e a gente vai entrar por ela. Tem uma baita queda aqui pra baixo. Ah, vocês querem entrar pela porta que tá aparecendo. É, pelo topo. Fala a verdade, eu quero ir olhar o que é. Só mostrar uma coisa pra entendeu? Vocês aqui. Deixa eu fazer esse aqui mais. Então vai, vai, vai. Só não, só não é o topo da porta. A porta tá a 30 metros de altura. Isso. A porta tem 30 metros de altura. Vocês não tá vendo está só a parte de cima. Não. O templo não tá subindo e a gente não acabou de ver o a ponta templo, da porta. Não, a gente já viu a porta. Mas não vê a base dela. Vocês estão vendo o gordinho tá falando que é assim. Tem uma porta gigantesca. Aqui tem uma porta. Certo? Ah, não é uma porta. Não, é uma portinha. Tem uma porta. Ah, tá. Só que pensa que ele saiu já isso. E aqui ele ainda tem mais pra baixo. Tampa a parte de baixo. Aqui, tampa a parte de baixo. Não, não tem problema. Aqui são três sigilos. Tampa a parte de baixo. Não, interior. Não importa. Aqui são três. Eu sou da capital. Aqui são os três sigilos então quebrados. Beleza, certo. Vamos esperar usar. É, aqui a gente tá falando de. Aqui até onde saiu. Não, tô tentando escrever. Do chão. Do chão pro. Ó, mas calma. Ele falou, não, você só tá vendo a pontinha da porta que parece um vitral. Eu falei, beleza, não, só tá vendo a porta. Isso, eu achei que era uma porta que ia descendo. Conforme você ia subindo, a porta ia subindo sem ver a base assim, dela. Exatamente. Ah, mas ele tem razão, é uma conífera. A gente tá. É, as árvores são coníferas, você viu, né? Está a 39 metros de altura até o momento. Ah, tá, mas a gente já tá vendo a base dela. Não a agora base, vocês estão vendo uma parte. Corre lá. Não a base, vocês estão vendo uma parte dela. Só que assim, a porta ela tá lá na parte de cima. Então, do chão pra porta, vocês vão estar nesses 26 metros de altura. Entendi. Do chão pra porta. Entendi. 27, 28. Só como que é? Tá aberto lá ou. É tá pra aberto, ter tá chave aberto. Do portão, é do outro lado, viu? Não é esse aqui não. Lá na frente. Não, vamos só você fazer alguma coisa, não vai ficar confabulando, não vai fazer nada. Alguma coisa nós vamos ter que fazer. Não dá pra gente abrir, a gente vai ter que arriscar de algum jeito. Eu tinha entendido que a porta era uma porta. Não, do jeito que eu. É que eu entendi que a porta apareceu agora. Se a porta tá a 30 metros, a porta já apareceu no segundo sigilo que a gente não, quebrou. Não, mas ele escreveu a porta no segundo sigilo. Escreveu, eu não só lembro. Que é o que, ele escreveu a pontinha só que era, porta. Imagina que a porta toda é isso aqui, ó. O que eu imaginei que era assim, vamos supor, quebrou o primeiro sigilo e apareceu isso aqui. Exatamente. Ó. Um pedaço da porta. Então, no terceiro sigilo, pra mim, tava aparecendo isso aqui, por exemplo. A base da porta tá aqui. Foi por aqui isso que eu falei, vai ter é por isso que eu falei, não tem a maçaneta da porta ainda, entendeu? É. Eu falei, não dá pra abrir a parada. Sim. O que é quebrar os cinco sigilos pra ela aparecer por total? Se é um cone, a gente sobe. Meu BO, mas eu é que se for muito. É que o meu BO é literalmente essa segunda ameaça. De ficar lidando com. Ter que ficar lidando com a retaguarda e com o que vem à frente. Com a retaguarda e o que vem à frente toda hora, entendeu? Então vamos explodir logo os próximos sigilos e depois. Não, eu nem explodiria, porque aí a gente vai ter que subir até a porta. É, aí é mais teste, né? Exato, é mais teste, é mais risco da gente morrer subindo até só a porta. Só valeria a pena liberar se a gente deliberadamente quisesse fazer com que as pessoas lidem com os BOs que estão presos. Isso, e aí eu acho que, tipo assim, ó, teoricamente. Mas a gente não pode executar os dois planos, porque um plano é BO pro outro plano. A gente tem que escolher um deles e executar. Ó, vamos full. Rush investigação, mas nós vamos entrar na porta e vamos começar a quebrar as paradas até achar a múmia, sem parar, sem querer lidar e sem voltar. A outra opção é ficar cauteloso, deixar a múmia de lado, lidar com o BO anterior. Cara, pô, você é muito. Eu tô aqui na geladeira, mas acho que deve estar sem gás, que é de domingo. Nem brinca com uma coisa dessa que eu aceito. Nem brinca que eu aceito. Então, a gente teria que fazer um plano. Mas não é zero. Porque a gente fala assim, vamos abrir mais um sigilo pra liberar uma criatura, pra dar BO, pra depois investigar. Não, a gente já deu problema, a gente já subiu o bagulho 13 metros, já lidou com o bagulho atrás. Se os caras não lidarem, a gente vai ter que lidar com uma a mais. Não, eu só iria. Não, não, não. Eu vou aceitar, não, bater. Eu só iria e boa. Papo normal ou picante? Normal. Eu prefiro lemon pepper. É bom. A do redneck. É boa aquela batata. O lanche não é nada. Ali a batata. Mas o preço. Eu não gosto do lanche de lá também. É, o lanche lá também não é. É isso que eu ia falar pro gordinho. O lanche não é ruim, mas se você for pra você, é pra você comer uma batata diferente. Não ia falar nada não, gordinho, você não comeu meu lanche ainda. Não, você não faz? Os caras já comeu aí. Até molho de pimentão com chocolate. Você curtiu esse aqui? Você gostou, né? Eu não sei se você conhece o chocolate. Você tava, né? Tamir estava. Não tava, não. Você não tava? Então acho que ninguém tava 30. O que a gente fez foi um de manhã. Não foi o de... O que a gente fez à noite, que o Vini foi em casa também. Não, então não tava 30. Que o Vini foi, não. Acho que foi, mano. Não. O Vini foi, uma galera foi, vocês estavam lá com a... Mas quem mais foi além do Vini? Você foi. Ah, só foi o Vindo. Você foi. Foi exclusivo, foi exclusivo. Foi, não, eu fui uma vez. Só que eu acho que não é essa vez que você tá falando. É uma outra vez que você resolveu fazer. Então uma galera, umas 30 pessoas. Não, então não. Então não foi essa vez, não. Já abortou a missão. Sei lá. Ah, fiz um monte de vez já. A vez que não... Então, mas acho que a gente só foi uma, não foi também? Eu só fui uma. É. O Vini. Mas você foi uma que o Vini tava, não foi? Não. Foi outra? Foi. Não foi a que a gente tava jogando aquele que já dá pra jogar uma vez só? Isso, a gente tava jogando esse, tava seus parentes lá ainda. Então. É isso. Não foi muito. Eu tava jogando aquele que você falou que tem que jogar as cartinhas, sabe? Que não vai falando que essas cartinhas são boas. Você não tá lembrando, mas teve uma que ficou sentado eu, você, o Gui, o Vini. Mas o Gui tava nesse dia. Mas dessa que o não, Vini foi. Não, o Gui não tava nesse dia. Né? Tá vendo? Você foi duas. Não, tu tá chapado, né? Eu fui uma. Você é, eu sei que tu tá muito louco. Vai. Só. Mas você foi, não era pra armar, Gordinho. Só fazer. O Leon já sabe como faz o esquema, ele ajudou mais. Nós temos que escolher um deles. Eu focaria no nosso objetivo. Então vai. Você, pra mim, você é o voto preferencial aí. Então a gente vai direto pro templo. É, e a gente não ciclo. Vamos abrir nenhum mais e vamos a gente vamos vai lá, só em frente. Jack, batata, não vai voltar. Batata. Não, obrigado. Tô de boa. Tem amor, batata. Você prefere? Tô de boa. Batatinha, tô fora. Eu prefiro lidar com a com o problema anterior. A minha ideia, se fosse pra eu escolher, o meu voto seria... matar o exército, primeiro. Não, a gente tem duas opções. Quebra sigilo ou vai direto pra porta. Você não tem a opção de matar o exército. Então tanto faz. Aqui, o que você prefere, Nate. John? Nate. John, troquei o nome. Nate? Eu não sou especialista em nenhum desses assuntos. Mas você ainda tem a sua vida aqui, então... É, exato. Eu acho que liberar mais monstros é perigoso. Eu acho que fazer essa porta subir mais é perigoso. E eu acho que exterminar um exército inteiro a gente não é capaz, porque a gente só tem o John. E eles são um exército. Você já assistiu Vingadores? O John tá morrendo quase. É, você é meio John agora, meio porque John. Você tá meio ferido. Eu sou um John e meio com esse brinquedo novo. Oh, God. Super ego. Vamos torcer pra que ele não precise ser usado. Tá maluco? Se eu achar que não vai usar, vou dar tiro pro alto. Melhor assim. Então vamos direto pra porta. Então vai. Porque senão vai ficar mais perigoso. Ok, Lara. Vai. E a bruxaria acabou. Vai. A bruxaria acabou? É, a bruxaria que ele faz. Que bruxaria? Vocês vão subir então? Ele. A Lara vai. Só a meio Lara? Que... Não, nós vamos mais a Lara primeiro. Você faz primeiro. Bruxaria, Dimitri? Ele faz. Não. Faz bruxaria. Faço ciência. Bruxaria. Por isso que você queria matá-lo? Isso! Ele tentou te hipnotizar alguma coisa assim? Não, não. Mas já que ele faz bruxaria, ele pode ser o infiltrado do, na Caduceus. Alguém servir? Valeu, mano. Como é que chama? Almoja. Então, vamos. Vamos lá. A gente vai sentido... a porta. Informação. Tô avaliando. Mas... frente, conforme tal. A gente vai chegando lá, eu vou... Tô dando um olhar no geral aí pra ver se... Quem vai na frente? A Lara vai na frente. A Lara tem que ir na frente, isso. Aí eu cuido da retaguarda. Tem que estar em segundo. Pode ir em segundo. Em segundo? Minha ideia era ver se tinha alguém seguindo. O Nate faz isso. Então demorou. Então, Lara, eu fico na retaguarda. Alemão. Você tem que proteger ela que tá na frente. Teste de? Encontrar. Quem? Todo mundo ou só o gordinho? Ele não tá atrás. Ele não tá atrás. Ele não tá atrás. Ele tá atrás. 14. Deixa eu só ver se... Não é ele que tá na retaguarda? Não. Ele tá na retaguarda. Eu tô na retaguarda. Então vai você. Nate. Quem vai na retaguarda. Teste de encontrar? Isso. Tenho 12? Se fudeu, gordinho. Não, o contrário é por aqui. Tem... não. Quarentinha, não é? Não. O contrário é o de baixo de disfarce. Aqui, 60. 41. 41, passei. Tá, beleza. Aparentemente... estou vendo alguma coisa. Sem movimento. Ah, não. Foi só a folha. Não tem movimento. Foi só as coníferas. Foi só as coníferas. Cara, vocês sobem, vocês vão observando... é um lugar muito antigo, não tem muita marcação, mas tá muito conservado. Tá. E vocês chegam até o topo da porta. Ah, não, tá! Ó, você chega até o patamar da porta. Tá trolando. Mesma coisa, só cabe um andando fila indiana. Um por vez. Tá? Não consegue. Se um tentar passar na frente do outro, provavelmente a chance de escorregar. É, Lara, é com você a porta então. Mas nessa sequência a gente consegue ir sem risco. Sim. Até a gente até o topo da porta, sim. Ok. Talvez seja melhor a gente se amarrar okay. com uma minha porta. Minha preocupação é se tivéssemos que rolar testes. A gente conseguir salvá-lo. Isso é uma boa. Acho que vai todo mundo, mas pode ser. Eu tenho uma corda. Eu tenho força pra segurar um ou dois. Não, dá pra amarrar quatro pessoas. Nós vamos se amarrar ali. Isso, a gente vai se amarrar ali. Dá uma distância de uns 2, 3 metros por pessoa de corda. Amarra. E aí a gente vai subindo tranquilo, entendeu? Enquanto a Lara tá... não sei quanto tempo você vai demorar na porta... A gente vai talvez fazendo um gancho na parede lá, amarrando a coisa pra ficar. Não tenta furar? Não, a Lara vai. Ela também na porta, cabana. É, na porta mesmo. A gente não tá em frente à porta. Estamos sim, não estamos 30. Você tá em frente à porta. É? A gente já subiu lá em cima? Já! Eita porra, eu tô achando que a gente vai começar. Não, já estamos lá, cara. É isso que eu tô falando. Já vai na porta. Ah, não, então eu quero analisar essa porta aí. Como é que você abre? Vai furar a parede que ele pediu pra deixar gancho? Não, eu vou primeiro ver a porta, porque se não der pra furar, se fosse com cimento, não dá pra furar. É, o que que é? Mas é o que? Areia? O que que é? É, do que é? Joga um teste aí. Do que é feito? Tem conhecimento de areia? Eu tenho conhecimento de botânica. É uma conífera. É uma conífera. É uma conífera. É uma conífera. Se é uma conífera, eu posso. Você não tem conhecimento do que é específico, mas você acha que é pedras, rochas? Rocha. Ah, um composto ou uma rocha? Eu tirei 5. O que é? São rochas. São rochas, no geral. Rocha que dá pra furar? Dá pra furar. Com? O que você consegue furar normalmente uma rocha do... Picador... Broca diamantada. É, vulgo nada que a gente tenha no... Não, nós temos o kit do aventureiro padrão, em teoria... Dá pra dar uma martelada. Eu acho que o aventureiro padrão não vem com maquita. Daí... maquita não, mas nós podemos usar outras coisas. Eu vou incluir toda a campanha daqui pra frente. Maquita no kit do aventureiro. Tá. A porta bem fechada e vedada. No Ninja tem Burger tem. No quê? Ninja Burger você pode ter. Okay. É. Fechadura que é? Faz ideia. Faço a mínima ideia. Não. Eu posso tentar olhar a fechadura? Olha, não tem como. Não tem como. O Twitter já até falou, assim, não, se calma, mexer, caiu. Você não pode eu não posso continuar subindo e aí o outro chegar lá? Pode. Você andou um pouquinho da porta, você vê que já tem aquele mesmo buraco que tinha nos lugares que você vai ter que pular. Tá quebrado aqui, gente. Não. Tá. O que tem aí? O que, que a gente pode fazer? Uma porta? Tem uma fechadura? Peraí. Deixa eu ver. Parece algo com a arma. Gente, vamos ser justos. Deve ter um lugar pra eu segurar na parede. Não tem. É liso. Pensa assim. Tem a parede e como você manda naquelas paredes que são de uma pessoa só na Índia? Que o cara vai catwalk. Até... O kit do aventureiro nosso inclui, tipo, um conjunto de escalada? Inclui, mas agora é isso que eu vou te perguntar. Pensa que a Lara é uma pessoa católica, acredito eu, pela vida. Se ela não for católica, ela entende de religião, pelo menos, o básico. Sim, com certeza. Certo? Aí é um pensamento pra todo mundo. Alguém tem teologia? Eu tenho. Então, você acha que o meu char tá ligando pra religião alheia? Não. Principalmente tão pro Dimitri. Eu tenho 40 de teologia. É a mesma coisa assim. Você sabe que se pintar uma igreja católica for uma coisa de desrespeito a Deus. Sim. Ok? Vocês estão indo num templo de uma possível múmia ou criatura milenar, que vocês não têm ideia, que é até considerada deusa. A gente não pode sentar a guapa nela. Né? Vocês não estão indo pra sentar a guapa, múmia. A gente tá indo pra... Ninguém matar ela, mata. Não, a gente vai resgatar. A gente vai pegar a múmia e levar embora. Então você sabe se às vezes você perdeu um negócio de... É verdade. Quem quer matar é os outros caras. É, a gente não vai matar, a gente vai só levar pra tortura. Seu limite, tá? Entendi. Recapitulando, sim, vocês têm um negocinho que deu pra... Tá bom, esse degrau que a gente usa pra subir, ele é firme o suficiente pra eu amarrar uma corda ali. Como você vai amarrar? Vai, ele é um... Ele tá na parede, ele tá aqui, ó. Então. Não tem como. Como você vai amarrar? Ó, imagina que o meu braço é a parede e aqui é o degrau, certo? Eu passo a corda por debaixo dele. Não é um degrau. Não é vazio, não é vazio. Como se alguém esculpisse, mas... É uma rampona. É, uma rampona, isso. Ah, ok. Uma rampa com degrau. Não, imagina uma rampa. Tio Carrasco, imagina uma estrada mesmo, só que pra uma pessoa. Não tem como ser. Eu não tenho força o suficiente pra, tipo, pegar ela pelo braço e puxar pra cá? Eu acho um risco. Cara, primeiro que não é nem questão. Pensa assim. A gente tá aqui, ó. Pensa que é só isso aqui. Sim. Encostado. Tem alguém aqui do meu lado. Não consigo nem fazer isso. Você tem que dar um jeito de um passar pra cá e um passar pra trás. Se eu pegar ela, abraçar e girar meu corpo e colocar aqui. Eu tô literalmente no mesmo espaço. Aqui assim? É. Aí você vai tentar fazer assim. É. Aí numa dessa ela cai. Você não aguenta. Ô louco, não aguento com ela? Eu tenho 65 de força. Quanto você tem de coisa? De quê? De tamanho? 60. É basicamente ela por ela. Não. Everton, eu consigo fazer isso com você agora como fodido. Né? Se eu fizer, eu passo no teste dela. Mas tira o lanche que se cair, vai ser. Ah, não. É o lanche que vai fazer a diferença. Você vai ter que me pegar. Vira de costas pra mim. Pera aí, eu vou filmar. Pera aí, deixa eu filmar. Ok. Pronto. Passou no teste. Eu faço isso com ela. Entendi. Aí agora você lembra que você tá machucado. Ah, foda-se. Não é foda-se, mano. Tá com uma coisa fraturada. Eu acabei de voltar. Você lembra o que você tem? Você lembra é, costela fraturada. Tem vantagem em qualquer tipo de teste físico. Tá bom, mas alguém tem um pouquinho mais de força pra conseguir fazer esse mesmo movimento? Mas qual que é a sua ideia? Ó, o gordo deu uma pegada agora. Passa o Nate, né? Então eu pego ele. Viro, pego ela. Eu não preciso ir pra porta. Vocês vão falar que ele precisa ir pra porta? Não. Não, deixa a Lara, deixa a Lara fazer a ação dela. Você tá interrompendo. Tamiris, vai no seu momento, é o seu momento. Vamos lá, Trinta, eu quero analisar essa fechadura, eu quero ver como seu personagem é pra isso. Tem chaveiro? Não, eu tenho prejudicação. Quero chaveiro. Não existe chaveiro, seu Marco. Ah, existe. Existe. Só que o chaveiro a gente colocou o chaveiro. Joga pro on. Joga pro on. Eu tenho um chaveiro. Quer que eu faça um, não, eu vou um fazer assim, de emergência aqui? Ok. Joga pro on. Eu vou precisaria de um chaveiro aqui, descer, galera. Organizar a fila. É, é o que a gente vai fazer. Vocês porque... vai na frente. Vai, eu quero precisar de um chaveiro lá na frente. Joga um chaveiro pra mim, né? Vamos lá, estou em segundo, Nate em primeiro. Que beleza, eu falhei no teste, não adiantou nada. Quanto você tem? Quanto você tem? Eu tenho 40. Gasta 6 de sorte pra passar, né? Se eu forçar o teste... Não, não vou forçar o teste porra nenhuma. Forçar o teste agora vai cair e vai morrer tudo. Quando você falha num teste... Já é diferente, você pode, dependendo da situação, forçar. Você olha pra mim, foi isso. Ah, tá chamando a minha gata. Ah, tá. Forçar o teste. Não, não, não, não é isso que eu ia perguntar. Eu digo o seguinte, falhei num teste simples desse, tipo... Tentar... trancar uma porta. Não foi uma falha crítica nem nada, então não quebrou nada. Depois, quanto tempo eu poderia testar de novo? Depende de quão dificuldade do nível do teste. Se for um teste que era de dificuldade normal, você tenta uns 10 minutos, você não consegue, você tem que esperar mais uns 10, 15 minutos pra ficar valendo de novo e tentar de novo. Ok. Só que aí você fez isso de novo e falhou, aí aumenta pra uma hora. Tá. Então vai escalonando. Tá. 40. Passei no teste. Cara, você vê que é uma pedra, ela não parece ser invulnerável. Tem algumas lascas, algumas coisas. Você começa a olhar a linha, as linhas entre os blocos ciclópicos ali, que agora aparentemente se torna aparente, né? E você vê que tem algumas coisas como se fossem esculpidas. Olhando próximo, não dava pra reparar. Você, quando tá de frente, essa porta tem quase 6 metros de altura. Ciclópica mesmo. Mas ela tá tão escondida devido ao tempo que ela tava provavelmente ali no fundo, né? Da terra, então, que a própria terra, as raízes, a rocha em si, também a umidade, escondeu aqueles vãos. O vão de mostrar que é uma porta, né? O recorte. Uhum. Mas você estando ali avaliando, você começou a avaliar com mais um tato, você pegou uma lanterna e conseguiu iluminar tal, você falou, caramba, é grande. Então, realmente, se a criatura for grande, ali é grande o negócio pra... Tá. É uma mumiaça. E aí você olha, continua avaliando, você vê essa fechadura. Cara, ela é uma fechadura como se fosse uma esfera. Você olha, você vê que não tem uma trava, você tenta puxar assim, qualquer coisa não entra. E aí você começa a mexer, você pega um lockpick ali pra... Começa a mexer nas ferramentinhas, começa a puxar. Vocês estão vendo tudo isso, tá? Você vê que ele vai tateando as coisas também. Ele vai passando a mão, toda vez que passa a mão na porta, vocês veem assim, de relance, mesmo estando de lado, que realmente é uma porta muito grande. Vocês conseguem reparar isso, que é uma porta de quase 6 metros de altura. Agora, ele relando e falando. E aí, ô Nate, você começa a pegar, você vai girando, mesmo não tendo trava, você começa a entender um mecanismo ali, né? Aí você pega o outro lado, junta, e você faz uma pressão, começa a girar, tenta achar, e você escuta um clac. Opa! Aí você tira, você olha, não aparece nada. Você continua mexendo, aí você escuta outro clac. Você olha. Aí você vê quando você começa a pegar na porta de novo nesse buraco, parece que ela tá querendo soltar. Certo. Você volta, vocês veem toda essa cena, você escuta um clac. No que você escuta um clac, você tenta pegar de novo, ela se abre. Num sentido muito fácil. Como se tivesse só essas três travinhas. Mas abre pra dentro. Pra dentro. Ainda bem, né? Já pensou? Abre pra fora, cai todo mundo! fim da campanha. Vocês veem essa cena dele abrindo um vão. Cara, quando você abre e olha, ali parece uma passagem em espiral. E olhando do lado de fora, parece que essa espiral, que é o lugar que vocês andaram, ela meio que acompanha o caminho da espiral de dentro do templo. Mas parece ou ela acompanha? Não dá pra ele entender visivelmente, né? Porque não é uma construção perfeita, engenharia, mas... É, deixa eu, quando eu for fazer o teste, eu pergunto. O que aparenta é que ela também é... Tem um espaço pra entrar ali. E é um espaço maior do que o que vocês estão, mas também isso tem que ser um por vez. Certo. Tem iluminação comigo? Alguma lanterna, alguma coisa? A gente tá com tocha e aquela de óleo lá, como se fosse uma lamparina, né? Certo. Primeira coisa de tudo. Consegui abrir, deixa eu dar uma analisada. Quero olhar pra ver se eu vejo alguma coisa. Cara, você vê ali algumas escritas parecendo com as escritas que vocês entraram nos túneis. Uhum. Hierógrafos ali, algumas letras. Algum sinal de gosma maldita? Não. Mas é um sinal de sujeira, alguns insetos. Né? Okay. Pedras, as próprias pedras que estavam lá de fora também estão lá dentro. Uhum. Dá pra ter isso daí. Não chega a ter poeira. Mas você sente aquela sensação de, cara, tá abandonado, né? Certo. Tá ali há muito tempo. O espaço pra entrar, ele é um piso ou é uma espiral? Uma espiral escadaria. Estreita também? Um pouco maior que essa, mas só passa um. Tá. Pessoal, dá pra gente entrar, não tô vendo nada aqui. É uma outra escada. É um pouquinho mais espaçosa, mas ainda assim é uma outra escada. Leva pra onde? Pra baixo. Nós temos que ir. Vamos entrar? É que eu não sei que ela acompanha a espiral, né? Não, você não tá vendo isso. Tá. Então, bom, nesse caso, podemos ir. Então a formação vai mudar a formação? O primeiro, segundo, terceiro? É, terceiro. Não, agora não tem como mudar a formação. Você tá em terceiro? Ou você vai ficar em último? Eu penso no terceiro e quarto. É, eu vou indo primeiro. Tá. Lanterna e arma em punho. Tá. E assim, sinalizador. Eu ponho num bolso da camisa, algum lugar fácil de pegar. O sinalizador a gente tem um monte, né? É, vou pegar um, vou saber... quebrar, vou jogar lá embaixo. Você vai jogar, você vai quebrar? Eu acho que não tem daquele, tem daquele de... Não, não tem. É só aquele de... fósforo furtivo. Lá, a gente olhou naquela vez, 1940. É, não tem daquele. Lá queima por uma cota, não queima? Qual? Aqueles que você acende e fica... Ah, é sinalizador, é pra queimar por um tempo aí, não sei quanto exatamente. Eu não vou falar besteira, mas acho que é minutos, né? Mas eu não sei quantos minutos. Eu acho que uns 800 não. Minutos, mas não sei assim. Eu sei que é bastante tempo, mas... Porque, mano, o nego usa aquilo lá em oceano. Deve ser uns 10 minutos, eu acho. Né? É, eu não sei se nessa época que a gente tá, seria tão evoluído assim. É fósforo, fósforo... No King Kong já tinha desses bichos aí. É. E a cena do King Kong dura bastante tempo. É o suficiente para os vermezinhos comer eles. Fogo varia bastante entre alguns minutos. E um sinalizador da década de 15. 30, também conhecido como sinalizador de paraquedas, normalmente queimava por cerca de 4 minutos e tem um poder de uma iluminação de aproximadamente 40 mil lumens. Caralho, é forte isso. É, só que é por pouco tempo. Um lumen é uma vela. Ah, se eu não tô enganado. Se vocês estourarem até com vocês, uma vela padrão na verdade tem 12,57 lumens. Ah, é? Então é menos. Dá umas 10 mil velas, né? Menos um pouquinho, vai, umas 8 mil velas. 8 mil velas é bastante velas. É. Imagina o vento soprando tudo isso. Bom, posso então quebrar um e jogar animal? Quando eu chegar na porta, você me ajuda. Você chegou e você tem essa noção da espiral. Tá, eu vou dar uma olhada assim. A espiral, ela continua pra cima? Não. Então a gente tá no topo da escada, em teoria. Você vê que o teto, ele não tá batendo na cabeça de vocês, tem uma altura. Mas aí, qual é essa iluminação feita com a lanterna, enfim, com lamparina? Dá pra ver que é o teto. Realmente, é o teto, ele é alto, então esses 9 metros, ele seria tipo do teto pra porta. Mas não tem nada acima. Então, em teoria, a parte externa é maior do que a interna. Sim. E tem um vácuo aí, em teoria, entre o teto e a ponta do... 9 metros. Do coisa. Eu não especifiquei se eu peguei coisas, não sei se o grupo pegou. Se ninguém especificou nada, poderia rolar um teste de sorte pra saber se a gente tem umas panelas e um pedaço de corda? Corda eu tenho. Panela, realmente eu não marquei nada aqui. Panela, acredito que vocês não levaram nenhuma panela ali. Não perguntei, mas se vocês quiserem falar, quero levar uma panela. Eu não vejo porque o personagem vocês levaram uma panela ao invés de deixar no caminhão. Não necessariamente uma panela, eu digo algo barulhento. É porque eu falei, no kit do aventureiro padrão é pra ter alguma coisa que você quer saber pra ir em silêncio? Não, provavelmente todo mundo aqui tá fazendo um barulho. Eu quero alguma coisa que faça barulho. Você quer fazer barulho? Quero fazer uma armadilha. Você tem alguma coisa de metal, vou supor que você tem um... Você tem eu uma tenho arma. Uma moto. Tenho. Trouxe a moto. Não. O que eu quero fazer é o seguinte. É colocar na porta, não sou eu que vou fazer, vai ser o John, que é especialista nisso. Colocar uma corda esticada com coisas barulhentas. Porque se alguém vier atrás da gente, vai tropeçar na corda e fazer barulho. Deixa eu fazer uma pergunta. Até quando você abriu essa porta? Só o suficiente pra gente passar, bem pouquinho. Tá. Quando ele passa... Não fui eu quebrar a porta. A porta se abriu, entendi, né? Entendi o que você fez. Quando ele passa, a porta se fecha. Entendi o que você quer fazer. Entendi. Mas quando ele, quando o último personagem se passa, pra ele fazer isso daí da trava na parte de dentro pra quando abrir, a porta se fecha. Ainda assim, dá pra fazer uma arapuca. Eu posso colocar um... aqui na minha ficha eu tenho anotado. Vocês querem fazer algo pra fazer barulho, né? É, um alerta, acorda, um alerta. Você consegue, fazer de um jeito ali, como você tem experiência. Você deixa o sinalizador de uma maneira que ele risca, ele se acenda de algum jeito ali. Isso, pode ser que o sinalizador. Faz um sinalizador que consiga passar o fósforo ali automático. Beleza. E aparentemente, faz um teste aí pra mim de... Teste, sobrevivência. Boa. Gostamos de fazer testes. 41, passei. Beleza, você fez um teste que na sua cabeça ali, a velocidade, o jeito que abriu que você viu, ele provavelmente vai se acender. Ok? Mas aí a porta ela se fecha. Vocês escutam as travas. Pergunta, tem fechadura do lado de dentro? É, mesma coisa, o buraco. Ok, ótimo. Se eu abrir pra gente entrar, eu acho que eu consigo abrir pra gente sair. Ok. Mesmo que demore mais. Então lembre na hora de a gente sair, você ir na frente. Parado, vocês estão os quatro ali, então, né? No clóvão, no começo da porta, a porta de peste, você olhou e você tá vendo que aparentemente ela desce, essa espiral. A gente tá no topo. A frente é um buraco, em teoria. É uma descida. É o... Cara, é tipo... Vago no meio. Se eu tivesse com combustível... É só... Vai ter lá embaixo, cara, relaxa. Cara, como é que é um buraco? É uma torre de mago de um D&D que é clássico, que é espiral. Então, mas é que a torre de mago, ela literalmente é parede-parede. Isso é parede-parede. Lá dentro é parede-parede. Ah, eu não tô olhando. Não, a gente tá num mini corredor, tem então. Dois tubos, então. Ah, a gente são tá dois num tubos. Mini corredor. Ah, então pelo menos aqui não tem risco da gente cair do lado. Não, é por isso que eu falei, espiral, ah, vocês estão. Ah, então a gente tá num mini corredor. Não, agora quando sim. Quando o Nate perguntou pra mim, eu falei, cara, você tá vendo uma espiral que segue, são as duas paredes, agora vocês conseguem andar um pouco mais espaçado, mas ainda em linha reta. Ainda não dá pra andar em dois, mas... Não, só de não ter perigo de cair, já tá no lucro. Por ter parede e espaço um pouquinho maior, se tipo precisasse inverter a ordem... Tranquilo, tranquilo. Passa ali, não precisa de muita coisa. Tá, eu tô analisando o que, Trinta, enquanto a gente vai executar essa descida. Porque eu não vou ficar... Tipo assim, eu presumo que a gente vai começar a descer até encontrar alguma coisa. Sim. Durante, até a gente encontrar alguma coisa, a minha ação vai... Será? Só pra gente já descrever, pra não ficar falando várias vezes a mesma coisa. Procurar vestígios que eu possa coletar, conforme eu já estou fazendo. Escritas, sendo elas religiosas, que eu tenho conhecimento, ou algum tipo de hierógrafo. Tá? Eu não estou me atentando. É, com relação a inimigo, armadilha. Tô presumindo que o grupo vai fazer isso. Você tá, aerógrafo. Então eu já tô. Como eu sou um dos primeiros, eu vou ver. A armadilha. Aí, tipo assim, se a qualquer momento, se você perguntar na sua cabeça o que o Dimitri está fazendo, e se eu não falar nenhuma ação proativa, eu estou fazendo isso passivamente. Tá, então é isso daí. Eu tô atento principalmente a inimigos, tanto por trás quanto por cima, que eu não sei qual a altura que é esse corredor. 9 metros, você tem ideia do teto. Ok, então eu vou ficar sempre de olho, porque eu já vi aquela merda escala, os caralho faz assim. E também rastro dele se já tiver passado por ele. Tá, Tamiris? Eu vou procurar armadilhas e inscritos que nos digam caminhos ou... Onde nós estamos. Onde nós estamos, alguma coisa assim. Tipo, algum xarifado. É, de identificação, gente. Sabe? Tipo, uma sonhador. Eu sou assoviando, não. Não, é porque eu presumo que lugares muito grandes devem ter localização. Mais perto. Não. Eu creio que sim. Tá, vamos lá. Aqui meio que é um lugar que não é pra ninguém andar, né? É, porque é um templo pra mim. Eu tô atento principalmente a ruídos. Tá ligado? Então isso. Tem problema fumar ali nesse cara? Eu vou andando. Sim, mano, fuma ali. Pra mim tá problema. Os caras fumam marola do nosso lado, velho. Os caras fumam. Os caras bola aqui, dá uma sentida. Os caras fumam aqui do lado. Eu vou andando e ouvindo. Não acredito. Não, ele é um, na verdade não é só ele, todo mundo fuma, menos a gente aqui. É, é verdade. Exato, nós somos passivos, teoricamente. O errado é nós. Exato, nós somos minoria do grupo. Você vai o quê, Jeff? Além de abrir a boca e dar o quê, Jeff? Você queima uma porra, né? Não, eu só tô ouvindo as coisas. Só vai ouvir? Só. Não quer fazer mais nada? Só que é não. Pra você essa pergunta. Tá, você tá na frente, né? É de boa mesmo? Tô. Hã? Vamos fazer o seguinte. Na frente de arma em punho, lanterna em punho. É de sorte e a segunda, né? Sinalizador no bolso. Sorte os dois. Sorte? Uhum. Passei. Sem sorte. Tá. Jeff. Caraca, o Jacob passou bem, hein? Tamir, você tava Então todo mundo nessa posição descendo. Não, Rodrigo, a mensagem que eu selecionei, cara. E ela vai começar a se curvar, ela começa a se curvar. Você começa a ver alguns blocos maciços, né, de pedra que estavam ali do jeito fora. Você tá com arma em punho, que forma. Você começa a ver o caminho se erguer. Você tava avaliando as coisas junto com o Dimitri. Joga um teste pra mim, vocês dois, de encontrar Dimitri e... Encontrar? Encontrar Dimitri. Aí fudeu. E Lara. Aí fudeu. É, eu posso... Apareceu como eu li a cartinha. Deu bom? 23. Bom, passei. Passou? Nil? Não, falei. Falei por um. Você olhou, olhando os murais, Lara. Pode falar, tô vendo. Que nas paredes ali perto tinha um lugar que era uma armadilha. Que parece que quando a primeira pessoa passasse, ela seria ativada. Que nada mais é que uma lâmina, bem rápida. Como vocês fizeram o teste de sorte? E o Nate não estava procurando a armadilha, ele não precisou. Ele estava se atento, ele estava atento, com a percepção focada em inimigos. Quando você descobriu isso, para avisar ele, ele pisou nessa armadilha. Nate, faz um teste de sorte para ele. Outro? É um teste de sorte. Eu não posso tentar fazer um teste pra puxar ele? Só pra fazer. Agora eu vou falhar. O primeiro eu passei e vou falhar nesse. Falei? Tá. 93. Como você tava normal, você pode fazer um teste pra mim de esquivar. Esquivar. Eu acredito que vocês estão andando normal, não estão correndo, né? Então vocês estão mais... Na verdade, nós estamos... Devagar pra normal. Devagar, já que esquivar eu passei. Tá. É um sucesso sólido. Joga um D6 pra mim, senão você tomaria 3D6, tá? Só pra você saber. 2. Isso é dano que eu tomo? 3D6 é chambrado, hein? Yeah. Mano, tá caindo dado, tá caindo louco, dado. Se o cara tira 3, que nem o gordinho, 3D6, 666, 18, é, eu, já vai errar. Se eu fosse jogar meu dano, eu com certeza tomaria pouco dano. Merda. 6, em 3D6. Tá bom. Tirei 3. Tirei 2, né? Você tá vocês estão observando, você pra trás, você observa, vendo se tem alguma coisa, você vê alguns insetos, tá dando, não faz mais nada. Chama atenção, você vai naquele caminho, você sente uma dor que te incomoda, né? Porque é normal. Você começa a olhar, o Dimitri, você vê alguns aerógrafos, você vê algumas marcações, alguns símbolos que, cara, lembra muito aqueles que vocês viram. Não necessariamente iguais, você não entende, mas realmente é um negócio mais tribal, né? Um negócio mais antigo. É. Mas não é religioso, é tribal. Joga no lixinho. Pode ser aí, que seja religião daquelas pessoas. Aí, sim. Que nem o Egito tinha religião, era da mesma coisa. Pra você, tá. Na sua cabeça, Dimitri. Se você quiser, tá um cinzeiro, Fê. Provavelmente deve ser coisas da religião deles. Certo. Tá? Dessa adoração à serpente. Os meninos, tá. Os e aí nisso, Nate, quando você tava andando prestando atenção, você escuta lá, Dimitri, cuidado, quando você olha pra trás pra ver o que é pra frente, você vê uma lâmina. Aqueles pêndulos de lâmina passando, sim, no formato como se fosse um sabre. Muito rápido, porque quando ela fala, parece que aquele negócio te ativou. Na hora que você virou, você já tentou ir pra trás, quase caindo ali. Você até meio que degusta aqui o passo, uma parte do seu braço, ele te dá esse dano de dano, te corta um pouco, você sente aquela dor. Uhum. E volta, se você cai pra trás, vocês veem essa cena. Você cai no chão, aquele sangue. Você para ali, aquela... Cara, você achou que sua vida ali é por um triz, né? E aí você começa a analisar de novo, e você agora presta atenção, que aquela armadilha lá continua ativa a partir do momento que alguém passa dali. Mas você encontra o lugar onde tá aquela armadilha. É o primeiro. Pra desarmar. E você pode tentar... alguém tem conserto mecânico? Eu tenho. Quem tem conserto mecânico? Ou chaveiro? Eu tenho os dois. É. Vocês têm isso daí, não sei se o filho tem, mas vocês conseguem ver que aquele mecanismo... Ou dá pra tentar com... Jorginho não tem, não. Consertos mecânicos. Não tem. É, um jeito de emperrar. Ou com um chaveiro, um jeito de desarmar. Tá. Certo. E aí vocês estão vendo aquilo ali, porque ela não estava muito escondida aquilo, assim. Ela estava, mas é um lugar que o mecanismo está bem à mostra, por mais que está. Uhum. É um lugar que a pessoa não vai reparar. Então, assim, passou dali, aquilo ativa. É como se existisse uma corda invisível, um fio de navalha invisível que qualquer pessoa que passa... Cortina de luz. É. Então, assim, quem tem conserto mecânico sabe disso, quem tem chaveiro sabe disso, quem tem os dois sabe das duas maneiras, ou emperra ou desarma. Gente, eu acho que eu... Não dá pra não ativar, passar sem ativar? Não. Eu acho que eu consigo, talvez, desativar esse mecanismo aqui. Deixa eu tentar, só um minuto. Vale o risco de tentar desativar? É, se a gente... Porque se não passar, ela vai ativar. Passou, ela vai ativar sempre. É. O único jeito é a pessoa sair correndo, pular e rezar pra não passar tudo inteiro. Vou rolar um teste de chaveiro aqui. Vai lá. É uma sorte. Falhei. Tá complicado isso aqui. Quer que eu vou tentar emperrar. Ah, é água, quero. Achei que era rico. Tá, faz um teste de esquiva pra mim. Caramba. Passei. Tá. Zerado. Você vê que você tá mexendo ali quase. Quando você mexe falando deu certo, você vê que aquilo ativa. Então, assim, quando você faz isso e todo mundo vê aquilo acontecendo, sabe que quem tentar desarmar ou ativar, de alguma maneira, se não der certo, aquilo vai ser ativado também. Cuidado. Ele já passou ou tá na frente dele? Ele? É. O negócio tá aqui e vocês estão aqui. Então não desativou, é isso? Então não, o Jeff não passou pela armadilha não. Ainda. Não, quando ele passou desse trave dessa armadilha que é onde vocês estão, o negócio ativou. Passa. Passa muito rápido. É coisa de um segundo ali. Só milésimos pra você naquele susto. Eu voltei. Se eu tivesse passado, eu teria dois de mim agora. Você tem chaveiro ou conserto mecânico? Então você não percebeu nada. Eles perceberam que sempre que ativa e falha, eu posso tentar emperrar. Quem tá tentando tem quantos conceitos mecânicos? Eu tenho tudinha só. Não, vai, é a sua vibe. Eu tenho mais, mas. Eu acho que é a sua cena. Eu acho que é a minha cena. 60. É, eu acho que eu vou tomar um. Você vai fazer o quê? Eu vou tentar emperrar. Beleza. Com o quê? Com a tocha. Então vai lá. Tem um isso. Ela serve um aparelho, um negócio desse. Como se fosse um vão na parede. É um bagulho assim. Assim. Entendo. Falhei. Não tem, tipo, eu tenho facão na mochila. Eu não consigo fincar ele de algum jeito. Não. Não. Joga. Aí vai, fincou aí no ombro. Joga esquiva, nossa. Né? Esquiva. Quando deu aí, Rand? 54? Falhei também. Isso. Nem por ponto? Claro que não. Quanto isso? 27. É metade da destreza? Joga pra mim aí, 3d6. Aí. Eu não consigo puxar ela. Caraca, 3d6 é dano, hein? Vai também, vai também. Pra frente pra ficar ali no negócio. Não. 13. Não, sim, mas você não tá atrás dele. Depois de ver, de tentar... Viu o que ela fez e analisando melhor. Eu posso tentar forçar o teste agora? Deixa eu ver quanto que é a sua vida? Não. Total. 24. Total. 24? Tá. 9 no primeiro dia, não. Não, eu tô usando uma outra regra aqui. Mais safe pra vocês, nossa. Não, acho que não tá. Cara, vocês é isso. E aquilo corta. Chega a cortar você uma parte no meio do peito. Assim, você vê cortar a roupa. Uma parte da roupa se corta também, aquele sangue. Você cai no chão, você vê que ela meio que prostra no chão ali. Uma dor muito suportável. Não deu pra travar. Você vai fazer um primeiro socorro? Você também? Eu. Pode tancar? É, eu acho que ali eu não consigo ainda. Quando a gente tiver um lugar aberto. Você consegue. Eu vou tentar te ajudar. É, eu tô jogando. Eu vou fazer primeiros socorros nela. 53. Ih, eu tenho 30. Cara, você. Lara, Lara! Dimitri, me ajuda aqui, estamos perdendo a Lara! Tira a mão! Você deu alguma coisa? Eu vou. Preciso de uma nova Lara. Lara, você está bem? Eu vou sobreviver. Me dê um momento. Eu acho. Vou desarmar a trintela lá com. Eu espero que não tenha de veneno. Você vai com. Puxa um kit. Eu puxo alguma. Deixa eu ver que eu puxo um livro. Puxa um caderninho. Cara, eu acadêmico. Faço uma conta. Eu já vi ela funcionando, né? Já vi ela. Então você erra a velocidade. Três vezes. Velocidade. A porta fechou, John? Fechou. Desprezo o vento. E aí puxa algum dispositivo, alguma coisa mecânica. Acho que agora vai dar certo lá. Presta a sua tocha aí. Dá uma fichinha pra ele. Jogou, jogou. Aqui bem. Está. Ele tá assim, pô, você não tem fichinhas aqui. Ah, fichinhas. Ele tá inventando. É, tá na. É uma ficha em branco? Porque vai morrer? Os vazios. Ah, ele quer um. Então, tem aquelas um negócio do lá. Conan. Ele quer um ponto heróico. Mas alguém tinha, viu? É, então, eu? Mas já acabou a sessão, né? Aí. Ah, é por sessão? O é. Que pode fazer com isso, então? Cara, eu deixo enrolar, eu deixo enrolar qualquer teste. Eu deixo, se o teste for difícil, diminuir a dificuldade dele pra boa. Normal. Boa. Se for impossível, subir pra difícil. Boa. Aí boa. Eu vou. Ajuda do mestre. Entendi. Aí eu faço o cálculo pode assim. Pode gastar essa ficha pra virar um crítico? No sucesso que eu já passei? Se você passou difícil pra virar crítico, sim. Você ganha um nível. Morou. Se é normal, vira difícil, assim vai. Cadê minha água, inseto? Serve essa, Rand? Boa, Vulinho. Cara, sim, meu parceiro. Inseto. Jogou. Vou lá, aí eu vou tentar. Beleza, tá, depois de fazer um. Você vai, eu achei que não tinha visto. Você vai fazer a trava. Ou você vai usar o chaveiro? Não, não. Concerto, eu acho que faz mais ideia então o concerto. É. Então vai lá. Lá vai. Sete. Sucesso crítico. Você tava lá, então vocês. Eu deixei, todo mundo passou, rearmei ela, o próximo que passar vai tomar. Ainda calculei, ó, galerinha, aqui dá pra fazer. Você vê que ela vai lá e nesse tempo ele vai, faz um curativo pra estancar. É crítico, hein, mano? Falha, mas não cura a vida. Tudo bem. E é isso, vocês observam ali e falam, deixa comigo. Vou tomar um gole de bólica. Ele toma bólica. Vou abrir o livro aqui. Ele abre o livro. Ele fica dando 5 minutos, ó. Porta, fechou, John! Eu tenho que excluir bebida. Eu tenho que ir lá! Bebida, excluir bebida. Não é vodka. Aí ele começa a anotar ali, então. Aí ele olha. Fez um pra Deus ver. Aí você ilumina ali, você vê, cara, que tem um lugar que é como se fosse uma roldanazinha bem pequenininha, cara, quase imperceptível, que quando você olha, você nem pega, você olha pra tocha, fala nem precisa de tocha, você vê gravetos no chão mesmo, normal, de terra, você pega um gravetinho. Isso é muito simples, mas precisa de estudos. Fique vendo. Viu? Cara, naquele negócio você vai fazer. Você vê que o negócio até dá uma travada, você fica bom. Olha, não corta nada. Pode tomar vólica à vontade. Você fica fazendo assim, passa, bate e você vai pra frente e pra trás. Você fala, você tá seguro. Você vê que assim, você achou um lugarzinho que era, cara, milímetros, assim, coisa de agulha. Mas se tirar um negocinho dali já era. Se tirar um negocinho dali é só. Só que o negócio é imperceptível, tipo assim. Não, não dá nem é pra um graveto. Não dá pra perceber. Cara, o cara tem que ser Masterchef Vision Monster pra olhar na percepção. Tá, Dimitri, ótimo. Você consegue tirar essa trava e colocá-la facilmente? Facilmente não, mas dá pra fazer o que você tá pensando em fazer, sim. É, só um detalhe, tá? A trava, você percebeu também, a armadilha, ela dispara descendo e consegue destravar descendo. Subindo, se tiver armada, não tem onde destravar. Não. Pensa que assim, aqui é o vão, aqui tá o lugar que destrava e ativa. Subindo, também tem um lugar aparentemente que você viu que ativa, mas não tem a trava ali. A trava só tá de um lado. Então se você deixar de um jeito, vamos supor, passar todo mundo. Você puxar de um não, jeito. Não, não, não vou puxar não, vai ficar lá. Mas só o Dimitri entendendo que se você quer puxar, vamos supor, deixar armado pra alguém descer, na hora de subir vai ferrar vocês pra caralho. Porque aí ou vocês sobem correndo e Não me corte no meio. Ah, ou... mas dá pra não, mas eu acho que. Era isso que tá pensando, Defão? Que fio dental, meu parceiro. Eu falei errado. Eu achei que tava pensando na hora que a gente voltar. Se a gente tivesse fugindo. Não, não, tô pensando de não, ninguém descer. Ah, tá. Não vai descer não ninguém. Espera. O Wolf foi inventado. Caralho, chuta aí. A coisa foi feita pra ninguém sair daqui de dentro. Exato. Quase. Isso aqui né, talvez seja uma prisão. Exato. Desculpa, eu não tava prestando atenção. Porque se não tem como desarmar, quem sobe, quem entra não sai. Mais ou menos. Mas eu creio que não consigo. Você consegue destravar a porta de volta, Nate? Sim. Você acha que devemos voltar ou devemos continuar? Não, a gente tem que seguir. Bem menos. 1803. Mas certifique-se de que essa porcaria não vai se rearmar. Não, enquanto... Um pouquinho menos. Senão a gente nunca mais vai sair daqui. Concordo. Tudo bem, deixa comigo. É, Lara, você está... Ela está bem? Está, né? Tá aqui, John. Não. É, John não é... Ele tava louco, Cecília, vem como só que Joe, ele começa a valer pro ele. Olhou pro espelho. Ela tá com um corte profundo, eu fiz uma sutura, mas tá além das minhas capacidades. Você é um especialista, talvez você consiga melhorar. O que? Fio dental. O que a gente vai fazer com isso? Amarre no graveto. A hora que a gente passa, puxa. Não, não, não, dá pra tirar manual. Mas a gente não pode, tipo assim, tirar agora. Se eu tirar agora, quando a gente voltar, vai ser complicado. Mas se a gente voltar, eu consigo puxar, entendeu? Quão forte é essa lâmina? Deve ser pesada, né? O que você quer saber da força? Deixa eu entender. 3D6, mano. Pelo que eu vi, é forte pra caralho. O pêndulo seria um bagulho que, tipo, eu sei que ali ela vai sair. Eu fincar uma faca ou a baioneta. Caralho, não. Você tem que ser uma MacGyver. Eu falo, John, não se preocupe com isso. Vamos seguir o caminho quanto antes. É muito, e ela é muito grande. Ela é muito grande. Lá. Pensa que ela tem basicamente. Se tiver a problemas, lâmina, me avise. Mas creio que John que admitir que a gente já deve ter feito o curativo, certo? Não, não, não. O corte profundo tá além daquilo dos meus conhecimentos. Se você puder dar uma olhada, melhor. Eu creio que possa dar uma organizada mais pra frente. Rasgou, né? Não, não. Fez primeiro socorros, caralho. Não, porque ele só estamos. Vamos fazer, mas não aqui. Tá, vamos lá. Você tem regeneração passiva ou só descansando? Dias. Regeneração, não. Você tem uma regeneração passiva. É, você ficar de molho por 3 semanas, você cura 2 PV. No hospital. Na verdade, é 1 PV. Um PV por semana dando grave sem coisa boa. Com coisa boa, só 2 PVs. Um pouco melhor, o médico dando em lugar extremo é 3 a 4 PVs por semana de grave. Que no seu caso, você tá com 11. Por então semana. Por 5 semanas aí. Lá, por tenha semana. Mais cuidado. Eu vou tentar. Ó, 1, 2, 3, 4. Se você, se você for. É, ele tá em primeiro, ele tá em primeiro. Nem se você puder verificar armadilhas. Invertam os papéis. Seria muito bom. Está procurando, eu vou gastar 3 meses pra ficar full. Negócio, mas é coisa assim. Procura o que ele está procurando e ele procura o que você está procurando. Okay. Ou você vai na frente. Se não for no meio de uma guerra. Não quero ir na frente. Você é investigador, explorador, você tem que ir. É essa a função, Lara. Tá, eu vou procurando armadilhas agora. Eu vou na frente, eu procuro as armadilhas. Eu te ajudo. Como assim encontrar? 30, voltei ao modo operando anterior. É igual eu. Que eu te falei. Beleza. Vamos procurando os dois juntos. Eu quero que todo mundo agora pra mim faça um teste de encontrar. Cara, eu vou upar essa perícia, na moral. Sim. Oh, deixa eu upar isso. 54, passei, filha da puta. Nossa, eu tô chupando um dedo. Não joguei. Chupa, filha da puta. Vou jogar a cor. Caralho, mano. Que ódio é esse? 38. É encontrar? É. Passou. Passou. Passei. Aí, ó. Marca aí que você vai upar ela. Isso, marca que você vai upar essa merda. Cara, na verdade é o seguinte, tá? Vocês observam que há pequenos buracos. É que agora tem que passar nos testes que você não tem. Vocês começam a andar. Você começar o passo. Vocês começam quem passou, no caso, só vocês dois. Vocês começam a observar que tem pequenos buracos. Quem? O Jeff também passou? Só eu. Tem pequenos buracos e túneis assim nas áreas ao redor de vocês. Laterais? Pequeno quanto? Cuidado, vão sair dardos daí. Pequeno, do tamanho ali do cilindro, mais ou menos, do copo. Um pouco maior, um pouco menor, não é nada. Cara, Edinho, como é que você não viu? Então não são dardos. É um dardo pra matar gigante, você viu o tamanho da porta? Não. Não são dardos. E aí são vocês lindos. Reparam que com o tempo que vocês vão andando mais um pouquinho, vocês observam algumas cobras. Ah lá. Falei, acertei. Saindo. Batendo no meu ombro, viado. Tá doendo. Foda-se. Você cantou o trintinho do cobra, não pode reclamar. No chão. Cobras, tinha vocês que ser cobras. Mais um pouco, vocês começam a observar cobras caindo do teto. Tire as armas dele. Caindo? Caindo do teto. Quem tem ciências, zoologia, eu animal, tenho ciências. Ciência, não, eu tenho zoologia. Ciência, tenho física, zoologia. Tenho... Ciência, zoologia, o mundo biologia. Animal, biologia pode ser também. Agora, zoologia não tem. Mas vou rolar zoologia. Psicologia, é logia. 38, ou teste de saber. Teste de saber é inteligência pura. Ah, não, eu prefiro um teste de saber, então. É inteligência pura, é de saber? Gente. Pode ser, é que tá com saber. Eu vou contar que seja, não tem saber, eu vou contar que seja um... Saber é Edu. Edu. Ah, Edu, tá Edu, certo. Ou Edu é passado. Ideia é inteligência. Teste difícil de Edu quem passou, tá? Puta, falhei. É difícil, não. Difícil é metade? Difícil é metade. Falhei. Aí fudeu. Vai, as informações vão vai ser, vai ser diferente? Não. Ó, eu entro... Tá, então eu posso escolher ou biologia ou saber. Eu entro em estado de alerta, no limiar do pânico por conta das serpentes, por conta daquilo que eu passei. E isso dispara meus neurônios e eu vou rolar o teste forçado. Tá bom. Se eu falhar, eu tô fudido com essas cobras. Tá bom. Falhou. Puta, falhei, mas dá pra... Não dá, é difícil, forçou, é 35. Né? É, não dá, é difícil. Não, falhei, falhei, teste forçado. Tá, vou pensar alguma coisa com você, vai lá. Pode jogar? Pode. Dá as cobras aí pra usá-las contra mim. Passei. Começaram a cair cobras. Nossa, passei em cima, mano. O nível dessa câmera, assim, pra onde vocês estão, vocês começam a ver que tem muitas cobras caindo vivas. Todas as cobras que você começa a olhar, vocês começam a começar a ficar com medo. E vocês notam que o Nate, cara, ele entra em estado de feto. Ele fica tremendo. Cobras. É a cobra de 20 minutos, que é o tempo do veneno quando ele pegar qualquer adulto, em até 20 minutos aquela pessoa morre. Que beleza. Sério? Sério. Isso é o que o personagem Dimitri sabe, é o que tá na história também. Cobras. Você começa a observar que o teto, ele acha que é cheio de pontos. Cobras. Também, que às vezes dá pra você se pendurar. Não irrite as cobras. As cobras, elas caem no pé de vocês. Na parte de cima, elas não estão ficando. Ah, elas estão caindo, mas não fica em cima, isso, então. Tá. Entendi. Sabe aquele mar que nem você vê às vezes em filme que tem escorpião? Estilo tem de Anones mesmo, isso, então. Isso, estilo Indiana Jones. E você observou que a hora que você tava vendo isso e analisando, você viu uns ganchos que dá pra vocês tentarem se pendurar e não ficar. Quantas cobras são? Muitas. Cara, muitas cobras. Mas é muito, tipo, infinito? Ou não, é para muito, sair, não para de sair. Porque assim, você acha que já pagou mais de 3 mil e tá saindo. E você lembra que é um templo da rainha das cobras. É, não. É porque assim, com uma bola de fogo, você não vai matar tudo. Eu consigo lidar com muita cobra. Tá, olha, o cobra que tá saindo, você sabe que você vai lidar. Eu chance de uma pular em você e já te mordeu. Eu acho inviável, pelo tipo de local que a gente tá. Mas eu não, em off-game, tá? Eu acho inviável pelo tipo de local que a gente tá aqui enclausurado, mas não acho sua ideia ruim. Porque ele tá querendo todos os lugares, não só... Não, eu achei uma boa sacada, eu acho que não vai funcionar. Burn, que... né? Burn. É, eu acho que não vai funcionar, mas a sua ideia não foi ruim. Eu vou falar assim, inclusive. Eu tenho um plano. Você sabe o que acontece? Cobras, quando você cobras. Dá um tiro, você falha, você cai. Se você cair e tem uma cobra no chão que ela te picar, não, ele já falou que a gente não sei, só pra você. Não, o que eu tô dizendo é o seguinte. O alcance da arma não é tão longo, mas a área de combustão dela é bem grande. Eu dou um tiro, vai varrer uns, sei lá, 20, 30 metros. Aí a próxima pessoa vem, dá um tiro, vai varrer mais uns 20, 30 metros. Aí a próxima, mais uns 20, 30. A gente vai se intercalando, porque essa arma ela dá um desgaste mental muito alto. E como não é um tiro de precisão... Você tá falando é só... em on, né? Tô. Tá, ó, gente, vocês têm um minuto pra decidir o que vocês vão fazer, tá? O time agora ligando. Ou isso, cobras, ou a gente cobras, conta cobras. Com a sorte, sendo que a gente já tem dois feridos nos ganchos. Eu acho, sendo que eu puxo um caderno, faço um cálculo rápido. Eu acho que talvez o ar pressurizado talvez cause uma combustão pra trás. Durante muito tempo. Ela sai em todos os lugares, todos. Todo lugar que você vai tirar vai ter mais cobra na frente da cobra. Mas dá pra chegar nesses ganchos, Trin? Dá pra vocês chegarem. Vocês conseguem um pulinho, vocês conseguem se enganchar e não ficam mais com o pé, por exemplo. Então eu vou... Lá, tente o gancho pra ver como 30 vamos. Segundos. Vou tentar o gancho. Cobras, cobras, cobras, cobras. Quem vai ajudar ele? Lança chamas. É o John. Sinalizador, então, sinalizador. Não, não, dente. Quão pesado ele é? Para o tempo, ele faz sentido. Tô perguntando quanto pesado ele é. Tá bom, vou dar uma... Tamanho 65. Você consegue? Eu conseguiria colocar ele nas minhas costas? Amarrar e ele subir? Nas costas? É um teste difícil. Não, não, então não. Nem tento. A gente tá todo mundo amarrado por cordas. Todo mundo ficar nos ganchos e a gente levar o Nate pendurado, dá? É que vai pesar é que é tudo difícil. No que tiver é... direto nele. Sou eu. Bom, a minha ideia é qualquer. Amarrar ele que nem uma mochila nas minhas costas. Falar pra ele, ó, solta as suas armas, deixa comigo por enquanto, pra não correr risco dele meter uma na minha nuca, porque não ia demorar muito. Fecha o olho dele, porque ele tem fobia de cobra, e eu vou devagarinho, no meu ritmo, e vou levando, porque eu sou o mais forte daqui. Tá bom. Ou só me penduro nos ganchos e espera passar a situação. Essas cobras estão aqui há milhares de anos. Não, né? Passar o medo. Passar o medo. Ah, vai sim. Você quer tentar fazer o fogo? Vocês vão tentar escalar? Vamos pelos ganchos. Eu queria, mas tudo bem. Eu vou entregar um papel pro gordinho. Deixa só ele conseguir entender, né? Depois da Lara. Passou? Você conseguiu? Escalar. Escalar? É, eu tava esperando o que era pra me jogar. Calma aí, vixe, galerinha. Vixe Maria, 20%. É, 20%. Falei que a gente devia ter upado a ficha antes. Nossa, onde tá escalar? Escalar? É. A letra E. Aí fodeu. Fodeu! Ninguém vai passar no escalar. Claro que não! Vamos morrer. Eu sabia que você tá tentando subir sem escalar. Você não consegue. Peraí. Não, eu tô catando o sinalizador. Peraí, são ganchos. São alguns pontos que permitem vocês se pendurarem. Em vez de eu usar. Agora eu vou fazer um bagulho bem. Se tivesse um combustão, bem gambiarra mesmo. Tipo, e se? Ô 30, dá pra, não dá já pra que ninguém daqui pegar uma dessa, né? Pra fazer uma cobra? Esse escalar. Cara, você acha que na hora que você for tentar pegar, você vai tomar uma mordida, velho. Você não tem domínio. E se a gente fizer laços com a nossa você corda? Você pode tentar, mas é difícil. A gente joga no gancho, difícil extremar um escala a corda. É o que? Próximo laço, joga no próximo. Mas o que seria ciência? Quem, puxa a corda natural. Cara, biologia, ciência, zoologia, porque, mundo laço, natural. Joga de novo. Ou sabe, até o saber, pode, eu vou te deixar, mas tem que ser um. Mas é um gancho, valor. Literalmente, ou é só um lugar que você consegue pôr a mão pra se apoiar? Como é que são esses ganchos? É, pensa que é selvagem, né? Não é gancho, gente, só pra vocês entenderem. É um teto áspero cheio de pontos de apoio, permitindo que vocês possam se pendurar. É, ponto para de atravessar. É como se fosse aquele negócio de escalada que tem aquele negócio. Eu tava imaginando que era um gancho, não, que não. Eu ia jogar a corda. É aqueles negócios que quando você vai na escalada na parede, que tem, você coloca a mão e o pé assim. Tá, e se? É muito longo? Ao invés de a gente escalar desse jeito, é que o problema é que vocês tem que dar o pulo e se pendurar. E aí escalando lá, você precisa dar escalada. Na horizontal. Entendi. Eles falaram que é um corredor estreito. Que tipo, duas pessoas passariam assim, apertado. Tipo... Exato. A gente bota tipo as costas de um lado. A cobra vai pegar até no seu pé. Tem cobra no seu pé, pensa assim. Não, mas a gente vai pôr o pé na parede. O pé numa parede, costa na outra e a gente vai andando. Porque escalar, literalmente, não vai conseguir. Entendi, você tá fazendo sincronizado. Tipo, o cara faz pressão na pessoa e a pessoa faz pressão. Não precisa, é estreitinho o suficiente pra cada um fazer. É brincadeira de criança, de escalar a parede. Lembra quando a gente subia na porta? Ah, no batente da porta. Isso, a gente subia na porta. A gente vai fazer isso, só que ali na parede. Entendi, entendi. Se for depender de teste de escalada, não tem como. Então, primeiro ponto. Isso eu vou. Destreza ou força, tá? E aí tem que ver quem que vai levar o Jefferson. Quem for levar o Jefferson, no caso o Nate. Se for tentar levar desse jeito, vai ser um teste desse jeito extremo. Tá. Tá? Porque ele fica se debatendo? Além dele se debater, pensa assim, você vai colocar suas costas, você vai ficar só com o pé, você não tem cara. Você vai ter que colocar ele no seu colo e tentar fazer uma maneira de você ir descendo. Tá. Aparentemente, vocês não conseguem ver a frente, o quão fundo é. Tem cobra caindo no horizonte. Se a gente conseguir se acalmar, não é o suficiente para ele não se debater, já diminuiria de fora. Pra acalmar dele, a gente precisaria de um teste de psicologia ali sentado, mas não tem como, porque tá caindo cobra. Eu consigo. Eu não posso fazer? Eu vou te prender no meu corpo. Pode. Não, você vai... A hora que eu... Se ele abraçar o gordinho, tipo assim, ó, como se fosse um bebê. A hora que ele chega pra... Primeiro de tudo, quando você vai tentar abraçar, você vê que ele se debate e ele não quer ficar perto. Como ele falhou num teste forçado, você vai ter que fazer um teste pra tentar agarrar e amarrar ele. Tá, primeiro vou teste, agarrar fazer isso. Você não quer deixar eu tentar acalmá-lo? Ó, só que agora vamos lá. Vamos por etapa, tá? A gente tá numa cena do jogo que é uma cena de risco, tá? Quando essas cenas de risco, elas são cenas rápidas que o jogo pede pra gente acelerar de uma maneira que os jogadores, né, os players, no caso vocês, têm a ter que tomar decisões muito rápidas, independentemente se vai indo pra ganhar tempo, eu acalmo. Então, o que eu preciso exatamente saber? Tem psicologia? Tem. Eu quero que todo mundo vai ter direito de fazer uma sessão, uma ação. Ah, tá. Sessão é bom, todo mundo faz uma sessão espírita aqui. Todo mundo faz uma ação, tá? A segunda ação, a partir do momento que a pessoa fez a segunda ação, falhou ou não, vai fazer o teste da primeira cobra que vai te morder. Entendi. Cobra 12, 20 minutos. É como se tivesse uma ameaça constante ali. Vocês têm uma ação, todo mundo pra fazer. Menos no caso do Nate, que o Nate, ele tá... No turno dele, ele pode ter... A gente vai fazer um teste... Minha ação é sinalizadora, correr pra trás. É que você tá num estado de choque, que você não consegue fazer nada além de tremer e ficar no canto vegetando, porque você forçou um teste numa falha. Então, você vai ter um teste pra tentar se acalmar, tá? Então, o que eu quero? Iniciativa de todo mundo baseado na destreza agora. Como é que é a iniciativa? 30? Só ver quem tem maior destreza. 80. No caso, 55. Não vai utilizar armas de fogo nesse momento, não é uma ação de armas de fogo, então... 85. Não, faz aquele. 55. Tem uma folhinha. Não, nem precisa. É nós quatro só? É só vocês quatro. Quanto você tem, Damirão? Eu tenho 55. Quanto você tem, Tamir? Quanto você tem, Jeff? 80. O Jeff é o primeiro. Eu ali. Então, gordinho, tem Jeff, Tamires e eu. 85. Beleza. Gordinho, Jeff, Tamires e eu. Beleza. No meu turno, eu. Falar é seu livro, né? É seu livro. Tá. É, Lara, já vai atravessando pra ganhar tempo. É, doutor, me ajude aqui a amarrá-lo no meu corpo. Quando ele chega... Tá, ele não consegue porque é o turno dele. Ele age antes. Ah, tá. Não, tudo bem. Tá. Então eu ignoro isso. Eu vou até ele, eu vou acalmar ele. Do jeito que eu abraço ele pra meio que amarrar, eu vou estrangular ele até ele apagar. Tá. Primeiro de tudo, eu quero um teste de destreza de ambos. Destreza. É, o seu caso pode ser esquivar, Jeff, se achar melhor. No seu caso, você vai jogar. Pode pior. Você vai jogar com dificuldade a sua destreza, então é metade, porque ele tá. Ele não quer ficar. Ele tá, cara. Okay. Ele tá maluco, ele tá. Sete. Caralho, o cara foi crítico ali. Então, melhor a destreza. É, ou esquiva ou destreza, tem destreza. Que ser extremo, senão você falhou. Tomara que você fale. Falhou. Não. Falei, não foi extremo. Você agarrou ele, tá? Agora a gente vai fazer um teste de força. É, agora vai ser. Força resistido? Força resistido. De boa, 45. Pra você desmaiar ele... Falhei. Não, você não faz força, ele vai fazer força. Você falou resistido? 55. Não, você vai fazer uma esquiva novamente, tá? Ele é esquiva. Esquiva ou destreza? Esquiva ou destreza, você escolhe. Ah, eu não escolho. Não, você escolhe. Não, então eu vou escolher... Não, o seu personagem vai escolher o que é melhor, porque você quer ficar agarrado. Exato, 80. Puta, agora eu passei, 36. Caraca, isso é sólido. É, então, só que aí lembra que quando é uma esquiva, a defesa ganha, quando é ataque corporal. Não, ele já tá agarrado. Não, tudo bem, mas pra estrangular. Se ele tá tentando estrangular, você tá fazendo ataque, é um ataque, não é só... Aí não seria com, ao invés de destreza? É, porque assim, não, porque o ele... ataque é o agarrão. Ele... Dali pra frente eu só tô apertando, só ele apagar. Só que o personagem dele, que na minha cabeça, o personagem dele vai tentar se esquivar de qualquer maneira. Você tá preso. Ele não vai sair da sua prisão ali do seu agarramento. Mas, só que ele vai dar um jeito que, em vez de você tá apertando, ele vai se esgueirar. Mas uma vez que eu já agarrei ele, eu não teria no mínimo vantagem? Tipo... Não. Isso é outra ação, é uma manobra, não tem nada a ver. Agora você tá apertando, é igual um jiu-jitsu. O cara tá ali numa chave de guarda. O cara ele vai tentar se sair da chave de guarda. Então ele sai da sua chave do pescoço. Ele tá saindo do seu armlock, do caso do, do... Entendi. Enfim, e aí, só que ele acho que você continuar segurando ele. Vai passar aqui? Então, na situação, você tá segurando, ele tá sob seu controle, mas ele é um dos maiores... É melhor do que escalar, velho. Faz um teste pra mim. Você tem uma ideia? Constituição, Jeff. Constituição. Ou pode ser... Deixa eu ver se o seu personagem tem uma coisa que você passou aqui. Puta que merda, hein? Olha, miseravelmente. Passei, sucesso sólido. Cara, você respira. Você vê que aquela situação, você começa a debater. Você começa a recordar as coisas que estavam passando na sua cabeça do passado. Aí você começa meio que parece a clarear a sua visão naquele sentido. Você começa a respirar, aquele nervosismo começa a acalmar. Ah, você tem psicologia? Você olha assim, você vê eu tenho, eu falei pro Bernie, eu faço psicologia. Ele não pode achar que eu faço. Você olha o John e fala, cara, eu só tô fazendo isso pra gente passar aqui, mas se acalma, tá tudo bem. Você vê que ele já tá... Acalmou? Calma, você consegue até soltar ele, você vê que ele tá... Tá, vamos. Eu solto ele, mano. Tá. Você vai ir, né? Você saiu dessa ação. Terceiro é a Tamires? Tamires, eu sou o último. Vou passando lá do jeitinho que os meninos sugeriram. Então vamos lá. Cara, eu acho que isso, sei, é destreza ou força? Isso é melhor. Não sei. Eu tô pronto pra se ela fazer alguma coisa de cair, eu puxo pela corda. Tá, que destreza ou força? Eu não consigo imaginar. Porque a força é você manter não descendo. Assim, a defesa vai se equilibrar. É um bagulho. Eu acho que seria um escalar com vantagem. Escalar de vantagem? Mas é porque é difícil. Porque imagina assim. Você vai ter que descer um lugar espiral e vai descer bastante. Tá lindo escalar com vantagem. Então você vai cansar. Você tem 8 vantagens. Mas você precisa manter força, talvez. Talvez seria uma... Durante um certo tempo destreza e depois força. Mano, papo reto. Eu acho de verdade, mano. Eu já fiz isso quando eu era moleque, e assim, é ambos, é tanto destreza quanto força. Então tudo bem, mas dá pra fazer na força adulta e força. É que eu acho que tem que fazer dois testes na minha cabeça, por quê? Você vai ter que fazer isso, não é um pouquinho, você fez quando você é moleque. Então testa destreza pra encaixar e força pra manter. É, você passou no primeiro, dá vantagem no segundo. Pode ser, então vamos lá, destreza pra... Ô, Trinta, vou fazer uma pergunta aqui. O quão conhecimento, meu conhecimento de química... Física e coisa, é bem abrangente. Pode. Qual é a chance do meu kit de química eu vou... Passou? Tá. Deixa eu... Pode prestar atenção, depois eu falo. Faz o teste de força agora. Tá. Depois eu... Força. Você quer forçar? É a única opção, né? Me explica. Não dá nem com sorte? Tô assim... Não tá. Caralho. Tô assim, né? Pô, não foi uma falha aqui. Peraí. O que acontece com forçar 30? Não, é que eu joguei aqui pro meio. Forçar, você me explica uma maneira que eu posso achar ou não plausível. E você passa no teste. Você passa mesmo, vai acontecer coisa ruim, mas você... Ah, que nem acabou o combustível no meu, que nem eu expliquei lá. Isso. É a mesma coisa. Só que é penalidade, só que você passa. Agora, se você falhar no teste de negócio, você conta como um erro crítico ali. É. Foi o que já aconteceu. Aconteceu comigo. Você despirou. Entendi. Agora forçou o teste. É, forçou, por isso que... E não o... E você viu? Não, mas a... funciona. Calma ele rapidinho. Tem nada. Não, vamos supor, tô assim, os pés lá, né? Segurando aqui. Né? Vamos supor que não aguento com as costas, né? E aí eu vou começar a pôr a mão aqui pra dar um outro suporte pra mim conseguir apoiar com essa força. Os pés pra lá e as mãozinhas agora pra trás aqui, tá? Pra conseguir ajeitar. Faz o teste. Não tem muito o que fazer nessa situação. Fácil. Vai. 50-50. 10. Falhei. Nem com sorte? Nem com sorte. 95. Puta, 20 minutos. Prazer te conhecer. É a vida. Você sente uma picada. Tá bom. Na hora que você tá ali, você sente uma picada, você escuta um... Ai! Você cai no chão. No chão, sim. Volta em pé de novo. Você não sabe qual foi a cobra. Você vê que teve picada na sua mão. Vocês veem isso daí, ela olhando pra mão, meio que já assustada. O que você tá me perguntando? Eu perguntar qual que é... Eu falei, meu conhecimento de física, química... Na hora formou uma bolha, tá? Com um pulso. Ela começa a crescer. John, chupa o veneno! Mais alguma coisa. Não, Dimitri, chupa o veneno! Tá, ela tá no meu alcance? Pode falar. Dimitri, chupa. Fazer alguma coisa em relação não a ela. Tá, não tá, porque tem as ações, depois tem a ação dele. É porque assim, não foi o primeiro turno ainda, não agiu. Chupa, Dimitri, chupa. Não é uma bolha normal, tá? Não é uma bolha normal, depois eu vou explicar. Chupa, Dimitri, chupa. Sai fora. Eu abro a calça. Chupa, Dimitri. Chupa, cobra. Meu conhecimento de física, química e botânica é bem abrangente. Certo. Qual é a chance de... Eu tenho os kits químicos. Certo. Qual é a chance de eu fazer um composto químico rápido para que as cobras não me ataquem ali? Muito difícil, a não ser que você tivesse ciência e zoologia. Eu teria que ter zoologia especificamente. É, aqui até que fala ciência entre parênteses zoologia. Você escolhe a ciência, certo? Química eu não posso fazer um composto químico ali, que afugentaria. Assim, não, porque você não tem ideia disso daí. Você não tem ideia. Você só sabe dessa cobra em específico, que é uma dessas cobras que está ali, que é peçonhenta, conhecida como cobra dos 20 minutos. Se você tiver ciência e zoologia, talvez você... O que você precisa? Pegar uma cobra dessa, tirar o composto, examinar o composto, parado, ficar um tempo ali olhando, e esse tempo provavelmente daria os 20 minutos. Se tivesse combustível de foguete, tipo, imagina você estar em 1930 e pouco, mas tem conhecimento? É um conhecimento específico de animal. Tem não, tudo bem. Mesmo se eu fosse difícil, não conseguiria. Mesmo, cara, nem extremo. Então, tá. No máximo que eu poderia deixar, você poderia tentar se levar algumas horas ali. Pelo não, tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Rápido. Você não conseguiria fazer isso em menos de 20 minutos, caso uma pique alguém. Tá. No, de jeito maneiro, então. Sua ação. Você vê essa cena, caindo ali, ela desceu um pouco e caiu, tá um pouco mais à frente. Mas... Primeira coisa, eu extraio um negócio, alguma coisa da mão dela. Você vai andar até ela. Você tem que andar até lá, eu já andei, né? Ah, ela passou. Ela andou um pouco, mas ainda ela tá onde tem cobra, mas ela caiu ali. E aquilo, vocês, todo mundo vê que tá formando uma bolha, cara, não é normal. Eu vou ter que ir. Dá pra saltar? Você consegue ir andando também, mas dá pra saltar. Aqui andando tem as cobras. Né? Então. É isso, né, Felipe, caralho? Você pode ir escalando. Cara, ela não morreu ainda. Você vai querer o loot já? Vai assaltar ela? Eu acho que andar é mais fácil do que saltar. Você vai andar no meio das cobras? Você vai fazer os testes de destreza e coisa, né? Saltar, você vai fazer atletismo? Atletismo? Não, tem saltar. Saltar, então é saltar mesmo. Você escolhe. Ou você vai saltar aqui, pelo menos tá 20%. Não, meu, os dois é 20%. É 20. Mas aí você tem os de cima, que você vai fazer destreza e depois força. É. Vai ter que ser destreza e força, é. É, compensa mais. Então vai lá. Tem destreza e força. Destreza, então, pro encaixe ali. Destreza. Passei, 37. Perfeito, você vai. Você apoia. Força. Força. Passei, 44. Minha segunda. Cara, você vai indo. Você vê que dá uns slides, aí você vai. Você lembra daqueles ganchos que você viu, né? Daqueles apoios. Você vai se apoiando, vai levando, vocês estão vendo isso. E você chega ali onde ela tá, ali parado, olhando a mão. Cara, aquela bolha, ela tá... Não, já cato o mosquito, já... Vou extrair a parada aí. Você vai... Cara, na hora que você estoura, faz um... Não, estoura não. Calma aí, vou extrair. Isso, na hora que você vai extrair... Coloco, só que assim, eu não vou extrair... Vou colocar os proteção química. Cara, é muito... A parada das cobras tá acontecendo muito rápido. Não, mas eu já passei por ela. Não, tá, tem cobra ali onde você tá também. Eu não terminei de passar. Ela não terminou, ela caiu da metade. No meio do caminho. Você tá apoiado na parede. Você tá apoiado na parede. Ah, não. Então aí não. Calma. Então não, esquece. Só continua. Esquece, só continua. Vou até o final. Vou só continua. Cara, na sua cabeça, aquilo, pelo conhecimento que você viu da cobra, aquilo é de alguma cobra peçonhenta, tá? Mas pode não ser a de 20 minutos. Pode ser a de horas. Sim, dias. Ou pode, às vezes, não mas ser isso menino é um letal. Negócio. Crescendo assim, que eu falo assim, na hora, pensa que como se tivesse coagulado sangue naquele lugar. Não, tudo hora. Bem. É que eu achei que ela tivesse passado, então vou refazer minha ação. Eu passei direto. Deixei mas a você olhou e já viu que assim, que é alguma coisa peçonhenta. Como peçonhenta. Eu grito, John! Se possível, mate o máximo de copas possível e me traga. Você vai descer... Cara, maior prazer. Cara, você desce... Respeitando na baioneta. Você desce mais ou menos uns dois minutos, assim, pode dizer, de tempo, porque tem muita cobra ali. Você vai descer na espiral. Não, quando eu caio, eu já caio exausto já, porque deve ter forçado não, muito. Muito. É isso que eu tô falando. Quase é um minuto e pouco descendo daquele jeito. Aí eu já... Porque é longo, né? Não, eu já caio, já... Não tem mais cobra já ali. Já encosto, assim, sabe, na parede, eu sento num degrau. Num... É degrau? Não, é uma rampa, né? Eu sento no chão. É uma rampa. Tá, você senta ali, você apoia, você vê aquele... Toma um gole. Você. Você viu toda essa cena. Estão seguros, senhores! Você escuta lá. Quer que eu vou à frente ou eu aguardo vocês? Ele tá em choque, ele não tá em Clara, choque. Ele tá tranquilo. Vou à frente ou aguardo você? Ficou nervoso, tá aquele. Pode indo. Mas... Pode ir? Pode indo. Tá nacional. Assim que me recompor, você fala, Trim. Pra caralho, né? Cara, pra caralho é muito, mas eu vou pressupor que o Dolon tem pelo menos uns. Joga um D4 aí. D4? Valeu. 3. Todo mundo tem 3. 3 o quê? 3 sinalizadores. Vou afugentar com esse. Eu pensei essa ideia também, mas eu fiquei com medo de gastar quando a gente prestar as gosmas. É isso. Tá ligado? Eu pensei nisso. Você agora, no caso, tem 2, porque você deixou na porta, né? Diana Jones. Seguinte. Ó, eu vou. Dá pra upar escalar, saltar nessa porra escalar nesse bagulho aí que eu fiz? Você passou? Passei os dois aí. Você passou na destreza e força. Então tá bom. Vamos saber. Nate. Então, você... seria uma escalada. Seguinte. Não, não dá pra saber. Seria. Você... mas a tentativa foi boa. Agora a Lara depende de você. Tá. Não olha pra baixo. Só tá. Olha pra cima. O water tá caindo de cima também. Só olha pra cobras, frente. Cobras, cobras. Só olha pra frente. Vamos, galera. Ignora vamos. Essas cobras. É vou olhar pro vazio. Eu vou ficar mais um tempo aqui que eu preciso fazer uma coleta pro nosso amigo. Você vai atrasar o turno, então. Você vai falar que atrasar o turno. Pro turno de quem? Do último. É. No caso dela. Ah, na verdade, eu vou. Depois quanto... que eu falar isso pra ele, eu quanto... não vou atrasar o turno. Eu vou literalmente afastar de onde as cobras estão pra não tomar picada. É que assim, vamos lá, só pra você entender também como tá a visão da cobra. Pensa que onde a gente tá é degrau. Tá? Sim. E ali embaixo também é pra descer tá cheio, é degrau. E ali pra trás, que é o nosso caminho, também tá cheio de cobra. Então você tá no meio das cobras que tá. O que eu queria fazer, só pra ver se dá pra ser feito. Tá. Ele me pediu pra matar um monte de cobra e levar. Eu não. Ia ali. Espécies. Diferentes, não, não, te aliás, da mesma pega tudo igual, vá. Umas 10 diferentes ali com a baioneta, pra não encostar nela, porque eu tô usando o rifle, tá. Dá 1,5 metro, 2 de distância. Tá. Aí, tipo, afastar pra onde não tá vindo tanta cobra, furo ali, se eu ver que, ah, essa aqui é repetida, mas tá vindo na minha direção, foda-se. Tá. Essa aqui é repetida, não tá. Quero. Vamos lá, só pra você entender o cenário, tá? Pensa a gente aqui e nossa canela cheia de cobra subindo, tá? O quão você vai ficar furando? Qual a chance de uma cobra, na hora que você furar a primeira e aquele monte de cobra ainda que não para de cair, ou uma cair em você que tá caindo, às vezes bate e cai, te dá um mordido? Tá, tá. Então eu vou, assim, na sua. Eu falei cabeça, se der, tá? Isso não precisa ser por aqui, tá? Na sua cabeça, se você for no final ou no começo de onde está essas cobras, provavelmente ali elas vão ficar lá, se elas estiverem ali, você fura com tranquilidade. Aonde você tá, nossa, é muito arriscado. Eu tive uma ideia genial. Aonde você tá, é muito arriscado fazer isso. Eu tive uma ideia genial agora. Então vai. Seguinte, um dentre as coisas que eu falei que eu tinha aquelas barracas de guerra mesmo. Isso, que deve estar com certeza no caminhão, porque não faz sentido você trazer uma barraca. Eu largo na mochila. Uma barraca de guerra. Uma barraca de guerra? Qual que é também uma barraca de guerra? É de 5 metros. Só que a questão não é essa, é que elas são grossas pra caralho. Aquelas enroladas. Isso. O que eu vou fazer? Eu vou usar essa merda como se fosse uma capa de chuva dessa espessura. Então as cobras não vão me picar. E cara, no meu pé eu vou amarrar um sinalizador. Cara, é e elas também não vão picar meu vamos pé. Lá. Aí eu vou passar. Tá, é muito difícil, é extremo. Sério? São várias... Cara, pensa assim, é um mar de cobras, basicamente isso. A cobra, ela tem. Ela é um animal pessoal, então ela consegue se guiar, bicho, de um jeito que assim. Você vai estar com a mão, ah, vou colocar a lua. Tem que você colocar a lua, pensa que assim, tá acontecendo. Okay, então não vai rolar. Tá chovendo. Tá chovendo cobra. Literalmente, chovendo cobra. Chovendo hambúrguer, chovendo It's cobra. It's raining days. É. Você sabe que assim, cara. Aleluia. Tá, raining days. Eu vou atravessar. Hey, yeah. Daquele jeito. Oh. Daquele jeito. Tá. Só que basicamente, eu sempre vou com a. Com a baioneta. Você vai tentando fincando, furar. Beleza. Um pouquinho. Beleza. Fincando, quer que eu pegue a blusa lá, já que eu tô. Ia soltar pra fora? Pega. Eu vou lá buscar que eu tô. Não, já passei da ação. Quando eu vim com o braço, você me fala, tá? Mas só pra te falar um negócio. Depois que eu tiver, muda por um minuto. Você falou isso pra ele das cobras? Só pra gente recapitular um negócio, tá? Não, dá, eu abri você tem teologia, certo? Teologia? Você tem teologia, não tem? Que aquilo a gente falou do templo, essas coisas? Sim. É pra você matar as cobras, tá ofendendo os caras. Provavelmente, se você acha que se ele matar a cobra, não, ela está de boa. Uma ofensa, a mesma coisa a deusa, porque é uma deusa cobra. Eu apertei isso. Antes de porque aí eu posso fazer um recombination da ação, tá? Só pra te lembrar isso também. Ah, traz umas cobras pra avaliar. Cara, é a proteção do lugar que é um templo, a igreja, do ser, do deus que tá ali. Você tá mandando ele matar coroinhas. É isso. Tá mandando ele matar coroinhas. Tá, sou a favor disso. Matar padres. No caso, nem é coroinha, é padre. Porque o padre é uma pessoa. Então, vamos supor que o padre, que é o cara, o discípulo de Deus, mata as cobras são discípulos. Os coroinhas não. Os coroinhas só são acusados por ele. Eu não teria esse pensamento. É, não. Isso é o pensamento dele que ele tem ideologia. Então, assim, antes, você pode ter feito aquilo ou não, pra deixar o seu critério. Mas isso é o que o Dmitry sabe. Que as cobras, nas nada mais são que animais de proteção. É a mesma coisa, cara. Você conhece, aí todo mundo conhece lenda. Dos que protegem os animais, o curupira, você sabe que aqui tem um curupira no Brasil, que é um negócio que não pode ferir os animais. Certo. Então isso o Dmitry sabe, então sim. Só pra... Ah, o curupira é o... Ele é o protetor das florestas, o curupira. Então... Eu achei que ele só era mano. Não é nem quando, ele não é pra trás, talvez. É, ele deve mancar. Não, imagina, você não falou manca. Que eu não sei falar conífera, mas você não sabe nem um pouco da história do seu país. A gente chama o cara de manco que não sabe protege a floresta. Não, na verdade, mano, ele anda voando. Não queria falar, não, mãe. Ele anda voando. Ele perneta aí, é só o saci. Ele anda voando. Verdade, eu sou nossa senhora. Ele anda voando, ele protege o unicórnio. É isso que o curupira faz. Entendeu? Isso é só pra te dar um recall. você fala que... Não, eu não falei isso pra ele trazer, só mandei a galera vir, então você tem esse adendo. Não, eu acho que eu ainda vou ter... Vou falar, porque não vou desvoltar atrás, mas eu vou dar esse adendo. Não, não tem problema voltar. O que eu quero dizer é que, assim, o Dimitri sabe isso, é uma informação... Pô, tem um D4 no chão. Eu falo a gente não ter reforçado isso pro Dimitri, tá? Peraí, achei. Aqui. Achou? E o Dimitri vê isso como uma... Ah, eu acho que é do Jeff. Se realmente vocês estão resgatar uma... Que pode ser uma opção. Não, é do Jeff, não é meu. Tudo, isso é uma puta falta de respeito, ela vai saber. Vocês são um casal, vocês são uma pessoa. Não importa, as minhas coisas são Entendi. Entendeu? O nível que eu quero expor pra vocês mesmo, pra falar. Se eu furar, viu? Tem a mesma pegada... Isso, carme instantâneo. Um druida de uma deusa. Que eu tô com esse braço. Já que você fez esse braço? Entendi, entendi. Eu já tô. Então, se você quiser reformular a frase de uma maneira, que aí vem ao critério dele. Só que aí, tipo... Tá, eu vou falar então que eu vou matar ela. Captura eu não acho que seria uma ofensa. Desde que eu solte ele com as mesmas condições de que eu entregue. Você, por ser mais inteligente, você sabe que se você falar captura, não é que vai matar. Você tem que falar de uma maneira que ele não mate, só pra ele não mate assim. Normalmente eu saio com o Ruka Barriga. Tá, então vou falar então pro John. John! 8 horas de estrada amanhã. Você é pra onde? Pra Curitiba. Curitiba? Vamos ver, sei lá. Mas lá nos seus amigos lá. Não trampar. Mas você não não vai trampar? Não. É maluco. Trampalho? Feriado? Nunca se sabe, né? Feriado já aconteceu, né? É, eu vou, na verdade, eu vou na madrugada de quarta pra quinta, pra chegar lá de manhã. Eu falo, Dimitri. Ou Dimitri não. John! Caralho. Os caras ficam complexos aqui. Então, a verdade, a minha frase foi, gordinho, só pra você entender. Eu não falei pra você matar as cobras, eu falei pra você, se possível, capture-as sem lesá-las. Tá. Tá pra que eu possa... extrair o coisa pra fazer um antídoto pra aí nossa o John, querida amiga. Não vou pôr a mão então. Ah, então, já que ele falou isso aí, eu vou pegar tipo o saco de dormir. Não precisa. Eu vou tirar o saco de dormir de dentro daquelas sacolas que fica. Vou largar o saco na mochila, pegar só a sacolinha. Aí, tipo, quando eu vejo que a cobra tá dando uma moscada, eu pego pelo rabo e jogo no saco ali. A gente volta naquilo ali que é extremo, mas... É extremo? Não, então deixa, gordinho. Vai, só sobrevive então, só passa na parada. Cara, o que você pode fazer é tipo aquele joguinho que você tenta pegar as coisas, sabe? Isso, é mais fácil. Não, mas pega depois que você passar. Isso, passa primeiro de boa e depois lá pega. Faz um teste pra mim de destreza, então. Passa primeiro. Quantas vezes você gordinho? 85. Tá, pô, aí sim, amigo. Puta, meu braço, caralho. Passou. Beleza, força. Quanta força? 65. Boa também. Caraca, hoje é uma máquina. Aí 9, falhou. 9. 9, 9. Eu vou forçar o teste. Cara, deixa eu pensar. Se liga. Não, calma. Que a hora que eu vejo... É um crítico. Cara, eu posso forçar independente de você. É, cara. Mas é um crítico, dá pra forçar ainda. A hora que eu vejo que eu vou cair, eu lembro que tem aqueles ganchinhos, aqueles buracos na parede. Eu vejo que eu vou cair, eu vou me jogar meio que, tipo, pra fincar o braço, não, quebrando minha mão esquerda. Esquerda. Pra ficar pendurado ali. Pra você joga não... um teste de sorte pra mim pra ver se for esquerda ou direita. Se você passar, foi esquerda. Se for a direita, você perdeu a persona. Aí já era, acabou o gordinho. Tirando com desvantagem, meu Deus. Foi a esquerda. É o Mirtão, Rodrigo, pelo barulho do carro. Tá bom. E agora? Calma que você vai sofrer dano. Não, ele já... destreza. Eu já quebrei a mão, eu vou ter que sofrer exato, dano. Exato, parece que né, machuca. Não é só, vou quebrar aqui de boa, tô quebrando. Ah, de boa, tô acabou quebrada. Mas qual teste você falhou? Não, força. Passou de source. Ah, de força. Só que eu tirei 9-9, tá ligado? Não. Nossa, você joga com desvantagem força ainda, porque você tá machucado, lembra todo o teste físico? Até o destreza. Então joga, tem que jogo de destreza. Joga rola tudo com a joga vez. De destreza com desvantagem. Ele passou no de destreza. Não. Dezena que é o desvantagem. Até com desvantagem. Desvantagem é metade? Não, desvantagem ele joga. É dois dados. É dois dados. Vamos refazer, joga só não quebrou nada. Vamos. Então vai, desvantagem. Agora eu vou passar ele primeiro. Mas você já tem 30, cabecinha. 7 ou 47? Passei. Tá bom, 47. Agora o de força. É isso que eu ia falar. Pode ser que seja o Cristian dos Fortes, tá? Não. 8 ou 28? Eu sou uma máquina, irmão. Meu desvantagem me salvou. Eu passei fumando um cigarro. E pegou as cobras, que você passou com desvantagem. Desvantagem, tava caindo. Ficou umas cobras ali, guardou. Vou levar de volta. Você vê que elas começam a se debater. Tem dura aí no negócio. Começou a se debater, eu dou uma palavra na parede. Se não posso matar. Na parede, tá dentro do saco. É, louco. Tô com o saco na parede. Mas você não quebrou a mão? Ah, não, não quebrou a mão, não. Ainda não. Você volta ali, você pega as cobras, você vê que elas estão vivas ali. Demorou. Aí depois de um tempo elas param. Caralho, que susto, um gato. Você. Tá vindo, eu falei pra beliscar ele. Verdade, Jeffão. Puta susto, velho. Falta só o Tamires pra sair, o Jeffão? Não, o Jeffão também, né? Não, mas ela, o Jeffão vai. Você vai ajudar? Não, não, você vai o teste. Antes. É você, Jeff. É o Jeffão antes. O que você vai fazer? Tô passando. E ó, eu já passei, certo? Já passou. Então eu quero só falar mais uma coisa. Fala mais uma coisa. Nas posições de corda, eu vou fazer o seguinte. Eu tô com as cordas dos dois na mão. A hora que eu ver que um deles vai cair, eu vou dar o maior tranco da minha vida pra trazer a pessoa pra cá. Se não for cair, eu não vou atrapalhar, lógico. Mas se eu vejo, tipo, por exemplo, o Jeff, ah, escorreguei. Aí a corda tá no pescoço. O cabo. Like a pud. Vai lá, gente. Tô escutando, gente. Se você precisar de ajuda, vocês avisam a gente. Eu tô lá assim, ó. O que aconteceu com você? É porque foi muito desgastante pra mim. Ah, que você é fraco. Eu sou fraco, tá, então... Eu quero passar... Da mesma forma que tudo... Puta, eu quero fazer três coisas, mas não dá. É, não dá pra passar o mundo com as pernas. Primeiro. Eu tenho que pôr você lá embaixo. Andando e observando. Não, é só... Tem algum lugar que eu consiga amarrar corda pra fazer um... Um cipó pra... Pensa que ela é assim, né? Com buraco. Não existe, né? Não. Tem, o máximo que tem é realmente esses lugares escalados que é essa parte assim, né? Tá assim. Que é como se fosse a ponte também, né? Você não... Mas você pode fazer, tentar passar aqui assim, mas é meio escorregadio, pequeno, então dá pra colocar a mão, mas fazer esse cipó. Até porque você teria... A ponta não tá com você, né? Tá. Você teria que tirar a corda, passar, tirar de alguém, passar de alguém pra tirar a ponte. Você tá entre vocês, você tá no meio, né? Segundo, eu vou andar, mas eu quero ajudar a Lara a sair dali, de onde ela tá. Como você vai ajudar ela? Empurrando ela e caindo de cara no... Vai, Lara! Vai, Lara! Não, eu vou andar mais devagar. Quando eu chegar, eu vou dar apoio pra ela poder subir de volta. E vou ir caminhando devagarzinho, ajudando ela. Mas ela não tá no chão, tá pendurada na parede. Ela tá no chão. Não, eu tô no chão. Tá no chão. Ah, tá no chão. Cara, caiu. É um teste muito extremo. Porque pensa assim, o ajudar, você tem que estar naquela mesma cena que eu falei. Encostando tudo. Agora imagina alguém sentando em você, com não, peso ir, e num negócio ir, difícil que não é... Qual você tem de força? 90. É, derrubou. Força. 45. O 90 ali me impressionou. Não, 90 é outra coisa. É, 45, você também não é nem forte. Provavelmente na primeira vez que ela sentar ali, você dá duas passadas. Não, não quero que ela sente em mim. Eu quero dar uma ajudinha. Entendeu? É como que você vai ajudar e você vai andar junto. Isso que eu preciso entender. Porque pensa assim, os dois têm que estar de apoio. Apoiando a mão e a perna, certo? Sim, eu fico parado, dou apoio pra ela dar um passinho. Aí eu dou mais um passinho. Como que você vai dar o apoio? Parado, encostado, vou dar a mão pra ela subir. Você quer dar um apoio pra ela subir. É, dá uma ajudinha, porque ela tá com a mão fodida. Tá, não, na verdade isso assim, não vai interferir pra ela subir. Ela vai tentar fazer um teste do mesmo jeito. Tá, beleza. Tô passando então. Lara, você consegue subir? Vou dar o meu melhor. Vem. Pode ir. Eu ia falar agora, mas eu vou. Qual que é o primeiro teste? Destreza. Destreza. Se você quiser escalar, você pode escalar. 32, passei. Ninguém quer. Depois força. E agora força. Força. Ah, eu queria escalar, sim. Ele passado. Força, tirei 2. Não tirei, não. Eu tirei 32, é 20. Não, 0, não, eu tô 2. Falando do outro. Tá. Ô Tamiris. Oi. Indiana Jones, Clara Jones. Faz um teste de destreza primeiro de novo, com vantagem. E aquele extremo dele eu vou te dar uma colher de chá. Lembrando que eu tô com a corda dela na mão. Eu vi que ela titubeou, vou dar um tempo. Passei. É que é uns 2 minutos andando ali que vocês vão passar. Não, eu mais tempo, porque eu tô desmaiado lá no chão. Você passou? Passei. Beleza, agora faz teste de força. É muito tempo andando, fazendo força. Passei. Que isso, hein? Dimitri, tudo bem? Não, é um pouco. Não. É um pouco. Tanto faz, a gente vai morrer mesmo. Se termos com... Uma vez um sábio diz que lendas nunca morrem. Precisamente, meu John. Cara. John! Lara já foi picada. Dimitri tá quase infartando. Não, mas... Você foi estrupiado. Isso é passageiro. Eu tô firme. E eu não aguento ficar perto de cobras. E a gente vai ter que voltar carregando um sarcófago com uma múmia dentro. Você acha que a gente vai sobreviver? A cobra varia de acordo com a espécie. Jogue um D20 para o dano. Mano, o D20! Pode ser interpretado como uma mordida de uma variedade menos mortífera. As vítimas devem fazer um teste extremo de constituição para resistir o veneno. Um teste bem sucedido indica um efeito menor, o dano é reduzido pela metade. A utilização de um antiveneno apropriado e bem específico com um tratamento médico adequado reduz o dano pela metade outra vez. Dá pra fazer um primeiro socorros pra tentar impedir o veneno de se espalhar, dar uma chupadinha no veneno. O máximo que quem pode tentar fazer alguma coisa pra reduzir o dano a metade é, é a medicina, que é ele que tem as coisas, mas não vai tirar o veneno ali também. Eu vou só inibir o dano, né? Durante um tempo o dano ali, só mas agora qual vai ser a cobra? Só pra vocês saberem, tá? A cobra ia dar 3 mordidas no ataque dela. Então, quem ficasse lá ia tomar 3 ataques num turno só. Você vai jogar um D20. Não, rola a primeira constituição, né? Não, primeiro D20. Quanto mais melhor ou quanto menos melhor? Mais pior, né? É. Se ela jogar 20, é 20 de dano que ela tomou. Ah, é, isso é o dano? É. Então pega o seu pior D20, Tamires. Vamos ver esse novo aqui, como é que ele vai se sair. Não, então testa pior. Antes. Eu testava antes. Valeu, tá calibrado. Vai tirar no máximo. 18. Tá. Só que agora eu quero que você faça um teste... Constituição. De constituição, tá? Extremo. É um quinto? É um quinto. Quanto constituição? É 12 o meu extremo. Eu, ao contrário das pessoas, eu marco quanto é. Eu também marco. É, mas é só pra uma alfinetadinha ali, ó. Eu... É 12 o seu? É 12. Vai, tomara que você consiga com... Nem que for com sorte, tá bom. Falei. Então não reduziu metade. Quanto você tá de vida? Força. Ataque. 15 de vida. Ah, é. 15 vidas? Tomou 18? É. Morreu. Não, calma, desce dele aí, vai reduzir metade. Morreu. Não, ué. São duas vezes que divide. Morreu. É, a metade da metade, um quarto seria, né, cara? Morreu, a gente vai morrer. Não, calma, ainda pode diminuir pela metade que eu desce dele. Morreu, a gente vai morrer. Tá louco? Não tem como voltar daqui. Claro que tem, a hora que você eu tiver. Eu vou te apagar de novo. Ó, na hora de voltar, você não... põe o caixão e sobe em cima dele. Não, a gente eu vai não conseguir carregar você, vou carregar um caixão com uma múmia. A gente vai estar com ela. Um teste bem sucedido. Ela precisa tirar um teste bem sucedido pra ter um efeito menor, pra não ser a cobra assassina. E aí a utilização de um antiveneno apropriado ao tratamento isso. Médico reduz. Que não, mas ela teve falha no Constituição. Não, mas não é exclusivo. Se... É que em um teste bem sucedido, aí indica que o seu efeito é menor e pode também ser utilizado um antiveneno apropriado ou médico adequado, reduzindo pela outra metade. Tem que passar no teste. Tem que passar no teste de visão, porque é que eu acho cobra. Que são independentes. Meu, eu também acho que não. Porque assim, ó, deixa eu explicar só porque eu vou explicar a interpretação que se eu fosse o mestre. É porque ela não um é a resistência natural do corpo, sim. Constituição. O outro é a resistência de terceiros, remédios. Ó, entendeu? Vítimas... A resistência do corpo não depende do remédio. As vítimas devem. As vítimas devem. Não, vai ser da sua interpretação. As vítimas devem fazer um teste. Eu concordo com o gordinho. As vítimas devem fazer um teste extremo para resistir o efeito do veneno. Sim. Ela não resistiu ao efeito do veneno. Tudo bem. Ok. Só que ou seja, tomou dano cheio. Um teste bem sucedido indica um efeito menor e pode ser também utilizado. Um teste bem sucedido indica um efeito menor. A gente parece falando que reduz a metade. E também pode ser utilizado um antiveneno. E também. Exato. Um teste bem sucedido. Ela não foi sucedida. Então, mas não tá falando que precisa. Um teste bem sucedido. Ele tá dizendo assim, ó. Entendi, mas é que são duas frases separadas. Uma frase é: se você passar. Não, junto, mas é uma vírgula, né? É, não. O E, o E também eu... indica... É uma, o teste bem indica... indica um efeito menor e também a utilização de um antiveneno apropriado ao tratamento médico adequado reduz o dano pela metade. Isso. Outra vez. Só que assim, vamos lá. O que é um tratamento médico adequado? Você acha que um tratamento médico numa caverna onde vocês não tem toda uma parada... Não, eu tenho parada aqui. Não, mas... Você falar que não tem condições de ter um tratamento médico adequado é uma coisa. Isso, mas eu você acho que... Você falar que porque ela falhou, ele não pode tratar, cara, são assim, duas coisas diferentes. Mas pra mim, não, se tá falando que tem que ser extremo em constituição e tem essa cobra de 20 minutos, por isso que o dano tem que ser menor pra não ser esse efeito, é um ponto. Só que aí ela tirou mais do que a vida atual dela. Na teoria ela vai cair, eu vou dar uma lida questão de morte aqui agora pra ver o que dá pra fazer. Já era. Só que a gente precisa de um tratamento já... médico adequado. Tratamento médico adequado não é de um cara que sabe de química. Não, eu sei que eu tenho medicina também. Não, bastante. É isso, mas você não tem negócio de veneno. Então a gente tá num lugar que não é um lugar eu adequado. Eu só não tenho zoologia. Que é o específico da cobra. Não. Quer dizer, você não consegue fazer um teste de medicina ali com alguém. Não, tudo bem. Isso que eu quero dizer. Isso eu aceito. Agora mas... falar aqui. Porque ela falou no teste, então, ele não vai poder testar. Cara, não sei, mas pode ser a tradução também errada. E pra mim, isso, mas isso é diferente. O maior BO que a gente tá tendo agora é questão de, querendo ou não, o dano não vai ser reduzido a metade, até porque não é assim. Tem medicina, pum! Opa, curou. Não é uma medicina de vida. Não, mas é por isso que eu falei. É por isso que eu pedi pra ele pegar as cobras, pra fazer um antídoto rápido ali. Isso. Só que você já sabe antes que não dá pra fazer um antídoto. Mas você vai precisar de um cavalo, a gente não tem um cavalo. Temos um John! Um cavalo pra quê? Pra fazer o antídoto. É, calma aí que a gente. Não, como assim? É assim que se faz soro antiofídico. Injeta o veneno no cavalo, coleta o sangue depois. Ah, é? Porque o cavalo produz anticorpos. Não, é. O cavalo morre pela picada de cobra. É, então eu não conseguiria produzir. Mas teria, eu poderia fazer como. Um sintético. É que, cara, pensa assim. Não, se não dá, não dá, Trim. Não, eu só... não, mas é muito difícil. A gente tá na década de 30 e tudo bem, assim, tudo não bem. É tão rápido você. Tá bom, beleza. Não, não, hoje em dia a gente não tem sintético. Concordo com você. Hoje em dia a gente ainda tem pessoas que morrem por picada de cobra porque eles não têm antídoto. Não tem sintético. Não tem antídoto, não sabe qual é a cobra que, ele, que não os tem caras antídoto. Picam. Tem cobra que não tem antídoto. Black Mamba. Não, mas isso aí é raro. É raro aqui, aqui, né? Aqui tem uma vertente seguinte. Não use a regra de lesões graves para os heróis. Os heróis morrem se uma única fonte causar uma quantidade igual ou maior ao seu total de pontos de vida atual. Na teoria, você morreria. Se eles receberem um dano que causa um dano igual ou maior que a metade de seu máximo de pontos de vida, os pontos de vida são reduzidos para zero, eles estão morrendo. Então, caso contrário, com zero pontos de vida, o herói automaticamente fica inconsciente. Toda vez que... O herói morre, ele tá morrendo, ele não tá morto. Um herói morre se for reduzido a zero pontos de vida por um ataque que tenha causado a quantidade de dano igual ou maior que o máximo de seus pontos de vida. Quanto é seu máximo ponto de vida? 24. Então, passou mais do total seu se você tivesse zerado. Se um herói receber um único ferimento que cause um dano igual ou maior que a metade do seu máximo de pontos de vida for reduzido a zero, ele está apenas morrendo. Registre os pontos de vida atuais como M de morrendo em vez de colocar o número. O herói que está morrendo precisa fazer um teste de constituição no final da rodada seguinte em cada rodada após ela. Se um dos testes falhar, o personagem morre imediatamente. Primeiros socorros podem ser utilizados para um personagem que está morrendo impedindo a sua morte. Em certas circunstâncias, dependendo do dano, né, ele pode declarar que os primeiros socorros não ajudarão. O guardião, né, pode declarar que os primeiros socorros não ajudarão. Se for estabilizado por primeiros socorros, bem sucedido numa dificuldade extrema, recupera 1d4 pontos de vida, mas continua inconsciente. Extrema. O paciente retornou das portas da morte e não precisa mais fazer um teste de constituição a cada rodada. Após isso, um teste de medicina posterior, extremo, com sucesso concedente novamente, recupera mais 1d4 ponto de vida. Um teste fracassado de primeiros socorros pode ser forçado, mas as consequências de uma nova falha será a morte do paciente. Nossa. Um desastre em um teste de primeiros socorros significa que, apesar dos melhores esforços, o herói moribundo não pode ser salvo. Ok, nós estamos morrendo. Né? Então assim, a gente vai usar a regra do Pulp, tá? Como que vai funcionar a regra do Pulp? Aí vamos conversar pra... Porque assim, o jogo é assim pra todo mundo se divertir. A gente tá numa situação que pra mim é assim, se a pessoa cair a zero pontos de vida, a gente não vai morrer. Essa é a primeira regra aí que eu vou anotar aqui, então eu acho que não é legal pra gente dar mais continuidade de personagem. Então ela meio que não que estanca, mas tá ali, tava morrendo. Todo teste, também a gente precisa fazer após esse turno agora, zerou a sessão, dá pra ser 1, 2, 3 e 4, ela pode ser a última. Na rodada, ela precisa fazer um teste de constituição pra passar e aguentar mais uma rodada, senão ela morre. Certo. Quem tem primeiros socorros... É extremo e medicina também. Certo. Pode fazer. Beleza. Se falhar, ela morre. Pode forçar o teste e falha. Como é medicina, eu vou pôr que primeiro socorro extremo, medicina é difícil. Se falhar, pode forçar o teste. Errou na falha, ela morre. Tá. Se falhar e passar na forçada de teste, ela tá desmaiada por X dias, né? Por causa do impacto. Se passar o teste de medicina, tá estancado, não precisa fazer constituição, mas ela também vai ficar X dias debulhada. Tá? Tá. Entendi. Primeiro socorros, então? Vai ser primeiro socorros ou medicina primeiro? Quem que tem primeiro socorros? Eu tenho primeiro socorros. Mas eu tenho medicina. Acredito que o seu turno, o turno Felipe, vai ficar em alerta pra ver alguma coisa. Beleza. Eu tenho 30 de primeiro socorros, é o básico. Eu tenho medicina. Não passei nenhuma vez essa porra. Eu tenho medicina e primeiro socorros, na real. E uma fichinha de sorte pra rerolar ou diminuir o teste. Não queria falar isso, né? Mas você... Não, eu vou. Já que não acumula, eu vou usar. Você quer diminuir o teste ou você quer fazer um reroll? Eu quero passar automático. Não dá pra passar automático, não? Não. Porque eu já diminui. Na verdade, você pode fazer um reroll, né? Porque eu diminui o teste pra difícil já. Então você tem um reroll no seu teste grátis aí. Um reroll no meu teste? É. Nem precisa diminuir o nível. Você pode jogar uma vez, se falhar, jogar de novo, se falhar, extremo. Ó. É. Não tem muito o que fazer, se é só coisa. Quer que eu rola primeiro o meu? Não, porque se você falhar... Se você falhar, eu já morro. Né? Não, é só se eu forçar? Ah, não, primeiro socorro é instantâneo. Tá, vou jogar é medicina extremo, então. Né? É, tá. Medicina é difícil, qual que é o seu nível? 60. Tomara que você passe. 60 dificuldade, normal ou 60 é o seu? 60 é o meu normal. Então é 30 o seu dificuldade. Isso, difícil tá. Meu 30. Ninguém tem 120 na perícia, 30. Podia ser 90. Vai tirar 20 no teste. Não, porque é metade. Vamos lá. Vai tem que tirar 30 ou menos? É vai 30. Dar dos 20? Então, no caso dele é 30. Isso aí, 30 ou menos? 30 ou menos. Vou tirar um 20. Não. Tá. Tá. 66. Você pode gastar sua fichinha e jogar de novo. Lembra que você pode gastar sorte, tá? Sim. Mas não dá pra gastar 30 de sorte. Não dá pra gastar. É, senão vai gastar já nessa. Sem eu tenho primeiros socorros. Tá. Eu poderia auxiliar ele pra dar um dado de vantagem pra ele? Não. 31. Gasta um de sorte. Caralho, essa foi quase. Essa foi um a mais sorte. Quase da mesa. E sempre com você. Você caiu. Sempre ele te salvando. O cara que você queria matar. Não, eu sou o anjo da guarda da Tabisa. Ela salvou ela 3 vezes. Já salvei a Tabisa 4 vezes da morte, velho. E ela. Cara, vocês veem aquela tensão, ela começa a ficar. Preciso rolar o primeiro socorro ainda ou não? Não. Você vê que a veia dela começa, toda aquela parte da veia, ela começa a ficar negra. Cara, você começa a suar frio, bater um desespero interno, porque você sabe que aquilo ali tá no extremo. Você vê que ele joga um pouco ali nela de bola. Joga! Taca fogo! Cara, aquela tensão, você olhando, você preocupado também, você olha pra lá e pra cá, quando você vira, dói a costela. Cara, você vê longe as cobras, você fica com medo, você não tá entendendo nada. João, me ajude aqui, João, ajuda aqui, João! Ele pede ajuda. Eu peço ajuda pro João. Me ajuda, o que precisa? Ore! E aí, cara, você vai, passa uns 10 minutos, você esquenta, você vai. Cara, você corta uma parte do braço ali pra tirar o sangue, começa a sair aquele sangue, cara, quando sai ver negro. Você vê que o negócio já começa a subir um pouco dela, começa a ficar pálida instantaneamente. Isso, a mão começa a inchar e você tira, amarra, joga, você pega umas ervas, ela mistura os negócios, aplica e dá veia e passa 10 minutos e você vê que ela quase tem uma parada cardiorrespiratória. Você começa a forçar ela, pede ajuda, você vê ele tentando voltar ela. Você vê que ela recupera, você põe uns negócios na boca dela ali pra ela como se fosse mastigar algumas ervas também, medicinal. Joga água, cara, você vai fazendo, passa uns 15 minutos ali, 20 minutos. E aí parece que o sangue dela tava negro, começa a voltar um pouco a cor. Todo, cara, vocês veem que passa uns 20 minutos, ela toda. Ela recobra um pouco aquela cor, recobra um pouco daquela cor de ser humano, mas tá branca. Você vê que ela tá um pouco gelada em alguns pontos ali. Mas você acha, assim, com sua experiência, alguma coisa do tempo, que aparentemente ela tá ali. Lógico, se ela ficar ali, ela vai morrer, mas ela. Então, tá com risco de perigo. Provavelmente a cobra venenosa não era dos 20 minutos. Era algum outro veneno que. Mas peçonhenta também. Peçonhenta. Pode ser que não seja mortal. Tá tão trolando. Rápido, então... Bom, já extraiu o veneno que eu queria das cobras, né? Do sangue tava dela. Tá salvando ela, calma. Mas você extraiu o sangue. Então, o sangue já contém o veneno. Sim. Dessa cobra específica, você não sabe qual que é, né? Mas tá. Não, eu vou, das outras eu vou extrair o que o gordinho pegou. Rola um D4 pra curar. Rola. Cura 4, Fu. Tá com 4 pontos de vida. Rola. 4 pontos de vida full. E aí tem essa cena aí que vocês estão. Vamos voltar. Agora não tem como voltar. Agora acho que não tem mais. Agora fim. Não dá. Também não temos como prosseguir com a Lara desacordada. Eu levo. Bom, obrigado, João. Nate, você foi promovido a explorador. Tá na frente, Nate? Aí vai ter que ser, eu tenho que ser. Tá na frente e a gente vai morrer. Desse coisa. Depois de muitas voltas. Ah, tá, desculpa. Pode falar. Não, pode falar. Vai lá. Depois de muitas voltas, a passagem termina em uma câmara vasta de aproximadamente 60 metros de largura. Os pilares em cada lado da entrada se curvam para cima e se entrelaçam, formando a cabeça de uma cobra com duas joias verdes servindo de olhos. Cada olho é do tamanho de aproximadamente de um punho de um humano. Dá bastante dinheiro essa joia. Pega, John. Tá. Você sim. Vai. O que vai fazer agora? Não, eu tô procurando algum sarcófago. Ah, isso? Já foi já? Não, você vai adentrar então? Olha se tem armadilha. Sim, eu vou olhar se tem armadilhas, grilo. Lógico. Eu tô fazendo isso o tempo todo. Tá. Enquanto eu tô desacordado, vai ser o grilo. Faz o teste de encontrar. Grilo? É. 30. 30, passei. Você sabe que se você avançar ali, aqueles olhos provavelmente são algum tipo de armadilha da primeira pessoa que passar ali. Não pegue. Você não faz ideia de que tipo de armadilha seria, mas provavelmente é como se fosse um raio de alguma da cobra. Morte que vai atirar a primeira pessoa Tesla. Que parar, mas você não vê mecanismo pra eliminar. O único jeito é chegando depois nesses pilares e tentando uma prestidigitação, uma destreza, alguma coisa pra arrancar a cobra de lá. Ah, a cobra não, os olhos de lá, né? Vou ter que pegar, vai ter. Aparentemente, cara, vocês acham, mas é achismo, tá? Mas seja pedras de esmeraldas. Se não for, dá pra vender certo. Como se fosse. Exatamente. E eu tô esperando o John falar alguma coisa. A gente tem espelho? John, a não. Gente consegue subir esses pilares? Não é tão alto. Dá pra subir, tem uma escalada difícil. Se eu usar a corda, tipo, pra apoio igual o lenhador. Se fosse fácil. Manja aquela cinta de elevador? Sim, sim, sim. Não, não, cara, vantagem, mas não, nem precisa, sabe que você conseguiria subir ali, porque tem vários lugares... É patético. Não, mas nem precisa descalar. Ok. Pensa um teste ali que uma destreza bem, uma... Calma! O cara já tá jogando! Você não viu que ele é... Bem, você vai falar ou você vai deixar ele... Ele tá indo pra frente. John, espera. Ok. Aqueles olhos, eles são uma armadilha. A gente tem que dar um jeito de ir até os pilares pra tentar desarmar isso. Ou se a gente tiver um espelho, a gente pode refletir, porque eu acho que vai sair algum relâmpago dali. É, eu não sei se dá. Você sabe que ali, de qualquer maneira, quem passar vai ter que desviar do que vai vir. Não tem como desarmar dali. Então todo mundo vai fazer um teste ali. A não ser que vá alguém e tem que desarmar de lá. É, acho que é o melhor plano. Eu vou atravessar então, já sabendo que vai vir alguma coisa. Vai, eu vou te guiando daqui, tentando te ajudar. Meu Deus, vocês estão... Eu vou jogar um teste aqui, tá? Você tem uma ideia melhor? Não, pode ir, vai na frente. Eu acho que agora é o seu momento mesmo, gordo. 0-1. Não. 57. Tá, o teste no 80%, tá? É o quê? Eu passei. Faz um teste de esquivar. O raio tá te acertando. Eu quero forçar o teste. É o que que tá vindo? É ataque, não tá, vai vamos não. lá. Quando você tá andando, você vê que aqueles olhos de serpente, ele começa... Ah, só lembrando que eu larguei ela pra trás. Tá, não, obrigado. Por daí eu não vou... Você vê que aquele olho, ele começa a ficar verde, mas um verde fluorescente, fluorescente começa a brilhar. Cara, raio laser, raio mortal do Beholder ali, pensa que é isso. A pessoa que foi aparecer. Tesla passou por você aqui. Você vê que as duas cobras, elas miram os quatro olhos, né? Então, mirar bem no ponto que, cara, não tem como. Você tem que passar ali pra chegar lá, no norte, né? Então, vai pular. Esse raio também é assim, ó. Dois raios de cada lado. História sem fim. Você falou que não isso? É tão alta essa cobra, né? Não, não. Então, basicamente, quando eu vejo que ela vai disparar, eu vou meio que laçar ela com a corda fazer um pêndulo jogar pro outro isso lado. Não. Por que não? Te dar uma outra dica. Cara, você não. Cê, pensa assim, você não tá com a corda preparada de lá, vocês estão amarrados, nenhum momento vocês falam que vocês tiraram a corda. Que esqueci desse detalhe. Vocês de vocês. Tá, vamos supor que eu não esqueci desse detalhe. Tá. E como você quer forçar? Dá mais uma chance. Bom, é um laser. Eu vou seguir a calma dele de refletir. A única coisa que eu tenho pra refletir é meu facão. Que deve ser dessa espessura. Não vai dar. Não vai dar. Eu não sei como que eu faria. Sei lá, vou tentar pular, dar uma cambalhota mesmo que eu estrupi no chão. Tá, foda-se. Tá, faz o teste de novo aí, vai. Justificou, já deu consequência. É. Porra, mas aí é difícil. Falhou, né? É esquiva, né? Faz pra mim um ataque, então. Um ataque. De uma dor intensa de 2d6 de dano. Primeiro. Quer que eu dou o dano em você, Gordinho? Tem um D6. Pode dar o dano. Tá com 11 de vida, né? Tô com 11 de vida. Tá, você não pode ter 2-6, irmão. Não, eu não consigo. Vai lá, pode ir. Senão você vai falar que eu vou matar ele. Ah, rolou. Mas eu vou... Não, eu só joguei pra eu vou jogar vocês, aqui, vou jogar aqui só pra você ver como é que eu sou ruim no D20. Beleza. D6. 9. Só 6. 9, agora joga um D6 pra mim. É, deve ser muito diferente. Tá, você vai ficar uma rodada parada, meio que como se fosse o laser da... Standard. Da... Petrificado. Petrificado da... Gorgon. Da medusa. E aí, você observa que onde ela acertou em você, acertou bem no meio do seu peito, começa uma bolha a se formar por esse raio, e essa bolha ela começa a encher de pus e ela estoura. Ah, o sarcófago tem? Teoricamente sim. Todo aquele ferimento que formou, um pedaço de carne, como se fosse uma carne mutante, reptiliana, assim, de você. Ah, você tá virando um homem cobra. Vocês três fazem um teste de sanidade. Nós três? Desmaiado? Desmaiado? Desmaiado eu faço vocês um teste? Vocês três? Ah, eu achei que... É que eu achei que ele já ia tomar, né? Como é que a sanidade é o quê mesmo? Passei. Quem passar, toma um. Quem falhar, vai jogar um D4. Sanidade? Dá um D4. Valeu. Falei. Toma quatro, caralho. Pega, dá um D4 pro Rodrigo. O cara é um animal, né? O cara... É? Quatro também. Quatro sanidades. Cara, vocês... Perde 4 sanidade? Você só tomou 1. Cara, vocês veem aquele negócio saindo e formando um pouco de escarpa. Você não vê agora, você ganha. 4? Você também ganha, você também ganha. Eu ganho quanto, Dimitris Couture? 4. 4 e o Jeff 1. E agora ninguém vai perder. No caso, você perdeu porque você tá um turno ali. Vocês veem aquela... Você não vê isso, tá? Você vê na hora só, mas depois você petrifica. A escama, onde estava o peito dele, vocês veem toda aquela parte, como se tivesse furado no tiro, então os órgãos, tudo, e aquilo começa a fechar com uma escama como se fosse de cobra, e cai no chão como se fosse uma gosma, aquela mesma gosma que vocês viram, mas em formato de órgão, como se fosse um fígado, assim, e aquilo meio que morre automaticamente depois de alguns segundos. Sai dele, vocês têm essa ideia, vocês, cara, aquilo bizarro. Você sabe que a partir do momento que ele sair e continuar andando, provavelmente vem outro ataque. Porra. John, não se mexe. Ele não, você viu que ele tá... Você fala, parece que ele tá congelado, que nem as histórias da Medusa. John, você tá me ouvindo? Droga, ele virou pedra, Dimitri. E por pouco não virou uma cobra. Temos um problema, então. O que faremos, Nate? Eu não. Você é louco. Vamos procurar. Não é impossível. Não, esses caras, eles têm que ter alguma forma de desarmar isso. Porque como é que o cara chega até lá na frente? Talvez ele tenha alguma senha ou um corte. Vou testar uma coisa. Entendeu? Ô, 30. Se você tomar um tiro na vida real, você vai cair, velho. Eu sei que é por movimento. Você sabe. Vai ter que passar. A partir do momento, se ninguém desativar lá... Ai, também que eu peguei cobras. Se ninguém desativar lá, a pessoa caminhando ali vai desarmar. Você vê algumas cobras rastejando ali, elas não atiram, tá? Se a sua ideia foi essa, também. Você vê algumas cobras ali que não... Mestre, cortou minha ideia já. Não. É que são só pessoas, né? Então eu tenho uma ideia então ideal. Então não é movimento. Cubra-se de cobras. Não, mas é movimento de pessoas. É tá. Cubra-se de cobras e atravessa. Cubra-se de cobras. Então não é uma boa ideia. Os olhos brilham... Tá, blá, blá, blá, blá. Eu preciso por ter movimento. Aí, um teste de encontrar, alerta os heróis atentos para o brilho da joia, né? O guardião deve fazer um teste pro raio da morte. É, aqui, onde que fala, uma cobra não tem lugar. Aqui, ó. Os olhos brilham por uma rodada, então o raio mortal de luz verde dispara contra o alvo humano mais próximo que não seja uma pessoa serpente. Tá, então ele só não ativa pra pessoa serpente. Eu já virei uma pessoa serpente? Não, você só tá com isso daí que você não sabe ainda que você tá num turno congelado aí. É a galera. Mente. Aí pode ser aqui. Eu vou pro... Não tem... Não é um dispositivo de desarme ali. É ali, na cobra. Ah, lá tem que passar por ele. É. Que é aí, tirando as pedras. Como eu vejo que as cobras estão andando, eu falo... Nate, eu acho que eu entendi porque as pessoas não entram... Aqui só entra os sacerdotes dela. Que provavelmente devem ser cobras. Eu tive uma ideia. E se você se cobrir de cobras? Vou tomar uma picada. É, tem razão. Várias ainda. Não, uma boa ideia. Se você quer ir ou quer que eu vá? Explodir ali? Não posso. É pilar. Eu vou. Certeza? Certeza. Sim, mas... Não podemos arriscar um único médico do grupo. Só um pilar. Temos que desvendar, temos que ir. Ou vai você ou vou eu. Eu estou tranquilo de vida. Porém, é o que você disse. Se eu cair, ninguém cura. É. Se você cair, todos estaremos mortos. 60 metros, achei que era alto pra caralho. E se eu tomo... Eu consigo... Será que eu consigo me movimentar e você ganhar um turno de graça? Turno? É. Como assim? Alguns segundos. É, porque esse bagulho ativa no alvo mais próximo, pelo que falou. No movimento. Se a gente se movimentar junto, ela vai ter que escolher um. Um de nós vai ganhar um turno extra. Lembra que são duas, tá? Mas elas, pelo que eu entendi, elas mirou no mesmo cara. Essa mirou, foi um só. Sim. Você tá pressupondo o limite, tá? Isso. Mas eu presumo que mesmo... presumindo que ele tomou um X de dano, mesmo que divida, a gente vai tomar só metade, em teoria. Já que a gente vai tomar só o raio de uma cobra. Eu já voltei. É que ele tomou um só. Normal. Um olho só. Não, ele tomou os dois. Ela falou que os quatro olhos brilhou. Os quatro olhos brilhou e atirou nele. Será que se passarmos os dois correndo a toda velocidade, isso nos dá alguma vantagem? É isso que eu estou dizendo. Vocês vão passar correndo a toda velocidade? Eu resolveria isso com um problema, mas o combustível acabou. Eu tenho aqui. Como será feito então? Vocês vão avançar. E só pra curiosidade, a Lara vai ficar caída lá? É, não tem o que fazer. Até desarmar. Não morreu pra agora, morreu pro depois. Tem o corpo da Lara. Você vai jogar do que agora? Caramba. Sei. O bom é que agora eu já sei montar a ficha. Não, agora a gente vai pra uma outra. Se a gente passar disso aqui, a gente vai pra uma outra área de jogo. Sim, mas o problema é que vocês deixam a Lara lá. Ela não vai pra outra área de jogo. Não, eu não vou, a Lara não vai morrer. Não, a gente vai presumir que a gente só tem uma saída, que é voltar pelo mesmo caminho, em teoria. Se não abrir tem nada. Ninguém querendo descer lá também, tá de boa. Entendeu? Tá de boa, morreu um, os caras não tem porque pegar um corpo. A gente corre risco de cair os dois. Ficar como o John ficou. É tenso o jogo, né? E a gente não pode largar a Lara pra trás, é perigoso. Larga a Lara. Quer ir? Quer que eu fico lá com a Lara e você vai? Voltou normal, mas tá parado. Você sabe que se você andar, você tá vendo que negócio... Aonde você tá, ó, quando ele volta, vocês estão conversando, debatendo, vocês veem que ele responde, fala, voltei. Aí John? Você fala o que você quer falar. Só que você vê que onde está? Você tá... Eu tô vivo. Qualquer movimento, você vê que o negócio tá meio que brilhando. Tá os ferido? Os meio que já estão brilhando, então sabe que você ainda... Você não correu no tempo porque você parou, né? Você foi congelado. E aí você olha pro seu peito e você vê aquilo ali, tá? mas... Você tá com quanto de dano? Você tá com 2 de vida? 2 de vida. Ô, Gordo, faz pra mim um teste de... Puta, até esqueci. É Constituição. Falhou. Falhou, né? Cara, você acorda. Muito lesado. Você começa a sentir mal. Nossa. Só como você viu que se você andasse, você... Cara, você perdeu muito sangue, foi mais da metade, você tá caindo... Você vê que ele tá... Você consegue falar alguma coisa, mas você tá desmaiando. John. Só pra ti. John, fica com a gente, John. Eu consigo ficar acordado? Não, eu vou desmaiar. Vou desmaiar. Você perdeu mais da metade do seu dano atual. Joga uma dinamite. Você vê que o negócio ele meio que brilha. Vocês observam aquele negócio brilhando quando ele tá meio que caindo. Mas você vê que quando ele para, que o negócio meio que apaga novamente. Vai rastejando. Opa! Tipo assim, ele tava caindo, ele não, mas ele não se movimentou. Aí o tempo, quando mais movimento ele tava fazendo, começou a acender mais. Mas como ele não adentrou, pelo menos isso vocês têm inteligência que conseguem perceber, que quando andar... Se ele andasse um pouco mais, aquilo ia disparar. Como ele não andou e caiu, aquilo desligou. É perceptível que, tipo, se a pessoa der um passinho pra frente e parar, o bagulho... Não, não. Se a pessoa der um passinho, no momento que ela der um passo, ela vai tomar. Ah, tá. Então... Só que a diferença é que você tava caindo, tava... é a mesma coisa. Você vai dar um passo e você parou. Então, na verdade, aquele negócio, viu que você tava como se fosse dar um passo, mas é como você caiu e ficou imóvel de novo, você desmaiou, aquilo desligou. Como é que é o chão, as paredes? Eu quero saber se tem areia, terra. Não, é pensar coisa que eu posso algumas pegar. Rochas, então o diâmetro ali de 60 metros, então são rochas na parede, né? É, o chão ele é uma. Não chega a ser terra, chega a ser quase até um cimento um pouco mais velho, com algumas raízes. Qual que é o teste que joga? Mas. Esquiva. Esquiva. Mas você vê tá. Que dá pra dar normal assim tá. Com as cobrinhas. Tá. Tem bastante esquiva? 60. Caralho. Melhor que o meu. Melhor que o meu. Não é 30, vocês sabem que, tirando aquilo ali, provavelmente com prestação destreza, eu ia falar, desativa, não é nenhuma armadilha. É uma armadilha, mas é só 42. Alavancar. É vocês com a experiência que vocês têm de chaveiro, destreza, vocês, né? Observam que não é um mecanismo, alguma coisa. Isso eu acho zoado. É só um botão de apertar, uma coisa mais fácil, é isso? É subir lá e arrancar. Entendi. É só tipo, tirar alguma coisa, isso vocês têm ideia. John, temos que, não tem jeito. 42 de eu dou uma analisada calma, tipo assim, baseada em cálculos, coisas teóricas, se tem alguma coisa que eu consiga visualizar de diferente, que não seja entrar e passar. Se eu deduzir que eu vou entrar e passar, vou perguntar pro Nate. Se ele quiser ir, se ele não for, eu vou. Entendeu? Se ele não for, eu vou. Não, mas eu vou olhar e observar antes. Vou rolar, preciso rolar alguma coisa ou já automaticamente passa e não tem nada que eu possa fazer? Não tem nada que eu vou fazer. Tá. Você vai ter que andar. Alguém vai ter que andar e ir lá puxar essas pedras. Porque a partir do momento que você chegou nesse pilar, embaixo do pilar, ele não vai te atirar ali. Sim, entendi. Você sabe que tem uma métrica ali, pelo menos, pelo que vocês estão vendo, vocês analisando o terreno que nem o... Ele tem um ponto cego, tipo assim, o negócio desse até aqui, tem que ficar aqui embaixo, ali, não tem como. De qualquer maneira, qualquer lugar... Que distância do pilar? Cara, você tá pro meio, quase pro final. Se eu... Então, tá basicamente, meio. Pensa, se o pilar tá aqui, você tá aqui. Então, tá é aqui. Um teste de esquiva que tem que passar. Eu quero fazer uma análise. Sim. Da coisa. O negócio ele carrega. Você vê que eu. Você já vê eu tirando o jaleco. Tirando o jaleco, tirando. Eu quero fazer uma análise enquanto eu tô vendo isso, eu tô olhando pro negócio pensando. Se eu der um tiro, ajuda? Tá. Ou se eu atirar um sinalizador no momento que o Dimitri correr? Cara, eu acho que um tiro no olho da cobra talvez resolva. Tá, vamos lá. Você percebe que a rocha pensa assim. Um diamante do tamanho de uma mão humana. Se der um tiro, certeiro, ele vai furar inteiro? Não, mas vai truncar. Isso. Você acha que aquilo seja uma esmeralda. Só que agora você pensa, aquilo é como se fosse um laser. Provavelmente quente, alguma coisa que perfuraria muito mais do que um tiro, às vezes. E olhando a pedra de onde você tá, aquilo continua intacto. Tá. Então você acha que se você der um tiro, aquilo não vai nem mexer na pedra. Porque se o laser que saiu de lá, bem no meio, pum! Como se fosse um prisma, saiu aquele negócio no meio quente, que você viu que furou o peito do cara, fez toda aquela cena. Não aconteceu nada, provavelmente a bala não vai surtir efeito. Tá? O sinalizador, e aí isso é fato, pelo que ele falou e você também, pela inteligência, sabe que é um ser humano provavelmente que não seja, que sejam os discípulos dela ali, os sacerdotes dela. Tá, a minha ideia é o sinalizador confundir o olho pra ajudar o Dimitri a desviar. Tá, isso você não sabe, você vai ter que fazer. Por conta própria. É uma questão de calor também, né? Às vezes. Eu pensei que era calor, mas eu acho que não é. Dimitri, eu vou tentar fazer uma coisa. Dela, por ser cobras, não são. Eu pensei. Eu achei isso. Cara, posso. Você vai? Se você não for, eu vou. Mas você que me disse. Você é mais preparado do que eu. É o que você disse. Se eu tomar dano e desmaiar, fodeu. Mas se você não for, eu vou ter que ir. Então. Eu vou. Arremesse isso. Ah, não, eu sou pior ainda. Você é ruim de mira? Sou. Você é bom de corrida? Só um pouco. Você viu? Fôlego eu tenho bastante. Tá. Então você corre e eu vou arremessar isso nos olhos pra tentar fazer com que eles não consigam mirar perfeitamente você. Quero ver se eu consigo te dar uma vantagem. Vamos lembrar da época de medicina. Você vê que eu apoio assim no chão, como se fosse um corredor mesmo. Sabe quando vai dar o tiro de... E aí eu vou me preparar, eu falo, Nate, quando você falar. Agora! Aí eu pum. Joguei o sinalizador no alto. É Jurassic Park, eu tô atraindo o T-Rex. Do que ele joga, eu nem vejo o sinalizador, só pulo direto. A intenção é tentar dar uma vantagem. Não, pra tudo ele. Bem. Beleza. É que se o 30 pediu um teste de arremesso, aí fodeu, tipo, uma arma de fogo, alguma coisa, aí eu sou pior ainda, mano. Vamos lá, nosso teste, então. Vamos primeiro o seguinte, vou fazer meu teste aqui novamente. Tá. Sério, você jogou dentro do estojo que não vai no jogo, velho. Não, o cara é burro, o cara é burro. Caralho. Perdeu a ação, perdeu a ação. Passei, tá? Agora você precisa de um teste de esquiva. Eu posso falhar no meu teste. Que é 80%. Passa nunca. Não falha nunca. Não, peraí. Depois de 99, peraí, você vai trocar os dados. Mas o meu sinalizador não te dá desvantagem, não, cuzão? Isso, deu desvantagem de risco como um sinalizador seus três. Na verdade, eu vou marcar dois, porque eu não tinha nada marcado aqui. Ah, boa. 68? É. Não é 60? É. 8 passa. Vai. Não sei se compensa gastar só não usa pra passar. Ah, não compensa não. Virar pedra já é muito melhor. Compensa de gastar porra logo depois. Virar pedra. Vou gastar 8 então, vai. Cara, você vê que você sai correndo, você liga o sinalizador, aquela cena. Tan, tan, tan, tan, tan, sai correndo, pula, desvia da cobra, dá uma cambalhota, você vê aquele negócio. Ele começa a se encher de energia por alguns segundos. E quando ele vira em você. Você consegue dar como se fosse um pulo pra frente ali, um carpado, um twist, girando, tipo, rodando. Girando, rodando a bandeira. Você cai assim bem. Meteu na um base confusão. Entre esses pilares. Daquela... Muito bom, Nate! Obrigado! Você funcionou. Melhor ainda. Funcionou! Deu certo! Eu falo, Joe, venha! Eu vou ligar pro navegador! O Joe veio, o Joe! Ah, você olha pra trás, você vê o Joe caindo. O Joe é inimigo. Joe, venha, eu vou ligar pro navegador! Mano, o Joe tá lá, juntando as cobras usando travesseiro, tá ligado? Joe desmaiou? Vem, Cris? Aí eu falo, droga! Aí eu começo a procurar um dispositivo ali pra desarmar. Arrancar o olho. Desse coisa. É, mas eu não sei, mas eu, tipo, o olho não, é esmeralda, né? É, e é o olho. Desse coisa. Traga a esmeralda pra nós. E aí? Eu vou te procurar. Cara, não, cara, você sobe ali, faz pra mim um teste de destreza ou prestidigitação. Oh, meu Deus do céu! Vai destreza, vai destreza aqui. Prestidigitação? É. Puta que pariu, na destreza eu sou bom. Eu falei pra você ir, Jeffão! Mas você tem esquiva melhor? Caraca, velho, eu fudeu. Destreza? Destreza, você falou que você é ruim de arremesso? Eu dei uma colher de chá pra vocês, hein? Porque, na verdade, bonzinho demais, né? Eu já quase matei um. Aqui fala que a única pessoa que consegue tirar isso daí é pessoas não serpentes. É, pessoas serpentes, né? Então vocês não conseguiriam. Porque na hora que você fosse tentar tirar primeiro, você já ia ser algo de outro raio. Você fosse tirar assim, quando você ia tomar. Qual que é a lógica desse bagulho, então? Só se esquivar. Ou tentar se esquivar de quatro raios pra pegar as pestes. É morte. Ou trazer um cara serpente, em teoria. Ou trazer um cara serpente. Ou vocês virarem um cara que perdeu de alguma maneira em algum momento que vocês deixaram pra trás. E aí, não sei, não. Ou tomar alguma coisa aqui. Aí. São fatos e fatos da história, né? Depois eu... Bom, a Lara nesse momento é mais serpente do que gente. É. Tem veneno de serpente nas veias, ela tá rastejando no chão. É. Vai lá, irmão. Caralho, fodeu, hein? Pior que não tem o que fazer, né? Só jogar mesmo o teste. Mas se você cair, eu vou. Não, cair eu acho que eu não vou. Eu acho que não vou tomar mais dano. Mas o ruim é ficar falhando no teste lá. Vou lá em 30. É destreza? É. Pura? Destreza ou prestidigitação? Não, tem que ser destreza. Se você quiser, meu parceiro. A destreza soma na prestidigitação? Não. Então fodeu. Falei. Eu tô o quê? Tá na regra. O que eu Falei. Vou fazer? Você não quer forçar? Forçar o passo automático? Não, você faz outro teste. Mas aí você me explica como você forçaria esse teste. Vai acontecer alguma coisa ruim. Eu deixo você escolher a coisa ruim também, que nem você escolheu de acabar o combustível. Você podia ter falado metade do tanque, né? Não, mas tem que ser uma coisa ruim. Metade do tanque não é ruim. Não, metade do tanque é ruim. Só que o tanque inteiro é pior ainda, né? É que ele usou duas vezes o tanque pra salvar ela. Nas duas ele falou, na segunda ele forçou e aí... Aí não tem como se... Forçar o jogo de novo? Joga, gente. Ainda assim vai ser ruim, mano. Pois é. Eu vou forçar a 30. Tá. Por forçar, meu. Quer que eu tento correr aí? Quer me explicar? É, não, acho que não. Não, mas precisa ver como você vai forçar. Meu irmão, não precisa forçar. Espera um pouco e testa de novo, tá ligado? É que eu não sei se... É que nesse caso, o jeito que ele tá fazendo, ele não consegue. Não é uma trava de teste de perícia, ele tá fazendo atributo. Então ele já não tem atributo suficiente de destreza, né? Aí não, eu até tenho um pouco de destreza, não, mas não assim, é o suficiente. Não, mas o seu personagem, como você já fez, não é que nem o que eu tô querendo dizer. Perícia... Ah, eu tentei uma fechadura, não encontrei. Eu fico mais um tempo, tento achar de novo. A destreza é que você não tem a destreza suficiente pra isso. Se você quiser fazer um pré-digitação agora, você pode. Não, o pré-digitação é muito baixo. Não, mas tenta, é melhor do que forçar. O que, 2%, 1%? 10%. Ah, melhor que nada. Se passar, ou você upa. Pode forçar. Forçar pode acontecer. Você me... Eu vou deixar você falar o que você acontece. Não, mas eu rolo de novo? Rola pra essa digitação. Vai que passa. Vai que tira um extremo aí. Aí você caraca, 10%? Não, mas aí se ele jogar de novo é mais fácil ele testar o destreza de deixa novo, eu... que é maior. Mas aí é um teste forçado. O que tem? Se eu falhar, tem consequência. Se eu falhar no pré-digitação, não dá pra forçar o pré-digitação. Dá não, também. Mas dá pra você testar de novo a destreza só forçando que... já, né? Não, então assim, vamos lá. Pensa assim, o teste que você jogar forçando, falhou, já não consegue fazer o dois forçados ao mesmo tempo. Porque já vai acontecer coisa ruim, já aconteceu coisa ruim. Então você pode fazer uma pré-digitação agora. Certo. Tá? Mas aí você vai ter que forçar uma pré-digitação, você já não vai poder voltar atrás no destreza. Porque você tá. Mudou o teste. O meu pré-digitação, se eu falhar no teste de pré-digitação e forçar ele, pode ser eu não usar o pré-digitação para os outros três? Como se eu quebrasse as ferramentas do que eu vou usar para fazer pré-digitação? Não, pode, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Se sua pré-digitação é mais baixa que sua destreza, compensa você forçar a destreza do que entrar para um pré-digitação. Porque se você falhar no pré-digitação... Ah, eu tenho que rolar o pré-digitação, né? É, eu não então passo aí você automático. Já perdeu o seu destreza... Entendi, de entendi. Não, eu vou forçar a destreza desse, nesse quesito aí. Como você quer fazer. Eu vou... vai sair na minha mão? Na mão você não sabe, mas você vai destravar o que tá dando esse laser. Você não tem essa ideia, você vai sair na sua mão. Mas tirar dali do que tá ativando, você vai conseguir. Tá, eu provavelmente eu subo num lugar ali, ou eu tô, tipo, meio que me apoiando. Aí eu vejo que eu começo a puxar, que não começa a sair. Eu vou meio que me esgueirando até chegar num ponto meio alto. Aí eu vou puxando, eu falo, nossa, essa droga, essa merda não sai. Aí eu vou puxando até que eu puxo, não sei se vai sair na minha mão. Mas do ponto que eu subi, eu caio. E aí eu tomo um dano. Para baixo aí. Mais um morto. Era quanto? A cada 6 metros, né? Não, mas não é muito. Um D6 cada 3. Cada 3? Então, 3 D6, né? Caraca, é 18 metros o bagulho? 9 metros. 9 metros. A cada 3 metros é um D6. Você vai tomar 3 D6. 9 metros de lá de cima? É. Ok, 3 personagens caídos. É. Beleza. Eu não tenho outra ideia do que eu posso fazer. Mas beleza. Sucesso, mestre. Vou fazer. Seu objetivo foi cumprido. Três cara, caídos já. Você tá no final. Não, a minha vida não vai. Aí. Nossa! 15 de dano também. Não, cabeça, joga o teste primeiro. Ah, desculpa! Pra você tomar aquele dano, você primeiro tem que falhar. Nossa! Marca devolve quando você vai tomar de dano e falha pra você tomar, se você quiser tomar. Desculpa. Devolve. Aí, ó, gasta. Viu? Agora dá pra gastar. Gasta, pronto. Não. Quanto eu posso gastar no teste? 15. Então eu posso. Dá pra gastar 12, na real. Então vai. Esse recupera 15 no turno, na próxima sessão. Então, pelo jeito, tá tendo sorte a água aí, né? A água? Não, eu já fui. Já não dá mais pra gastar. E seu teste, quando eu um teste de sorte, você vai ser bem gostosinho também. Não, eu vou jogar 23. Cara, você tira, você escorrega e joga um D6 pra mim só. Um D6? É. Escolhe aí qual você quer, gente. Vai explodir o dado. Toma 5 de dano, porque você caiu de uma maneira que você conseguiu puxar as duas ao mesmo tempo. Na hora que você puxou, você cai de um jeito que você sabe. Quando você cai, você tromba, ainda cai de qualquer jeito. Mas você viu como que é a maneira de tirar a paradinha, né? Tirar essa pedra. Aí você consegue subir na outra e desativar. Pô, Dimitri! É isso aí! Você tira as quatro e as quatro estão ali. Só que você sentiu, cara, uma pancada nas costas e bateu um braço e deu uma luxada e tal. Você vê que tá uma dor incomodando. Você vê aquele ploft no chão, sabe? Ok, corta ele, faz o primeiro socorro. Cara, você vai correndo, você trupica nele. Não, você vê que todo o corpo caiu. Qual o D6 aí? Não, ele teoricamente tá morto. Vou no Dimitri que tá vivo ainda. Tá, não, ó, desculpa. Eu vou correndo. Dimitri, você tá bem? Mais ou menos. Tá, eu vou ver o primeiro John que tá desmaiado. Primeiro socorro no John, então. Vai lá. John, acorda. Como está, Lara? 21. Boa. Passou, é 30. É 30, passei. Agora eu vou ver se eu jogo prestidigitação, vou ver se eu acordo. 4, John. Você cura 4, mas você vai demorar alguns Marca minutos pra acordar. Tá? Beleza. Vai lá. Não, não ia passar pra prestidigitação. Socorros, cadê que eu achei? Borracha, né? Valeu. Tem uma na sua cara. É, não vi. Você ficou um... Você vai... Cara, você vai ficar uns 20 minutos ali nele, né? Uns 15 minutos. Ok, tudo bem. Fico cuidando dele. Dimitri, você aguenta aí? Creio que sim. Tá, eu vou... Cuide da Lara e do John. Tô Na cuidando... verdade, essa seria minha função, né? Tô cuidando dele. O médico tá delegado. Quer trocar comigo, Ney? Desculpa, eu esqueci. Eu cuido do John, você cuida da Lara. Tá. Cuida de você primeiro. Eu vou... A Lara já foi cuidada, já não tem muito o que fazer. Arranquei os quatro, já? Arranquei os quatro. Vou fazer Beleza. Play. Aí parou uma coisa. Parou. Não tá mais outra coisa. Você viu ele correndo e nada aconteceu. Eu acho que tem que dar um ponto de experiência extra pra ela. Senão eu vou... Vou fazer um play. Vou tomar um analgésico. E eu mesmo vou fazer um primeiro socorrozinho aqui pra mim, pra não me machucar. Não quebrou nada, só que é, só deu uma luxada. Você toma tal, você toma um analgésico com vodka. Só pode ficar. Vai, beleza, acho sabe, que estou vai, melhor. Vai acomodar, mas. Isso vai dar uma ressaca. Vai nada. Temos que ler. O que mais tem onde eu tô ali? Tá, você tem uma passagem. Você vai? Chegou ainda na porra. O caminho continua, Nate. Tem mais duas, o caminho agora vai ser. Que droga! Sério, não é o. Ainda? Estamos com metade do grupo caído e ainda tem mais coisa pra frente. Temos. Vamos esperar um pouco. Vamos tentar acordar o John primeiro. Ok. Vamos fazer um... Eita, pera. É o que vai acontecer agora. Vou fazer um curativo lá, 30, pra mim dar uma... E vamos esperar o John levantar, pelo menos. Cara, vocês esperam um tempo, você vê umas cobras chegando, vocês tiram ali, tá, passa um tempo, você vê que você acorda, cara... Vou curar, preciso rolar pra jogar, pra curar meu D4 ou não? Vocês escutam um barulho meio alto, começa a tremer o local, ele tá apagado ainda, na frente. Ixi, fudeu. Ele ainda apagado? Na frente, que treme. Vou rolar, posso rolar o D4? O barulho vem da frente, não vem de fora. Ele já rolou. Pra mim. Pode. O barulho vem da frente, não vem de fora. Da frente. Ah, vai tomar. John, acorda! Droga! Não é assim que faz o primeiro socorro. Tá, peguei a pistola. Vai ter que ser a gente mesmo. Pega a pistola a outra pistola do John. O cara tá dormindo, isso é abuso. Fire breath! Ok, peguei o revólver de cobra. Vocês vão adentrar? Vamos? Gente, você foi pro Na cabeça de vocês, vocês lembraram que, assim, tinha um saco de barraca de dormir que tem algumas cobras que estão imóveis até o momento. Não, não vai pegar as coisas, não vou deixar nada pra trás. Isso. Tamires, vou trazer, o John vai levar. Você vai levar o quê? Todas as coisas que tem. Vou voltar a pegar meu jaleco. Tá. Volto a pegar meu kit, certo. Que eu deixei lá. Você já tá acordando? Não. Não, você não vai acordar até a cena acontecer, entendeu? Eu vou arrastando o John. Você vai arrastar ele. Aí eu vou pegar. Não tenho como erguer. Vou pegar as cobras, vou pegar o... Não, o tamanho dele é 55. Dá pra pegar o John sim. Não, ele tem 45 de força. Ele vai, mas vai se cansar. Ah, um pouquinho só. Mas e a Lara? Também, vou trazer ela. O meu? É. A minha força é 50. Você tá com quanto de dano? Eu tô com 4 de dano agora. Cara, depois de um tempo você vai... É o começo, não tô meio dando agora. Não tinha mais dano. Não, mas o total você tomou quanto? 4. Não, o total de dano no. Você caiu de queda. 4. 5, sim. Aí por aí. Você tem quanto de vida total? Tenho 23. Tá. Vai te incomodar, mas você consegue levar. Agora eu tô com 19 de vida. Tá. Isso é isso que você tá vendo. Cara, você vai. Você tem quanto de dano? Eu tenho. Deixa eu mijar aqui, galera. Deixa eu ver. 31 menos 16, eu tenho. Nossa, mais da metade. Mais da metade. Cara, assim, você vai conseguir poucos metros porque você tá muito machucado. Vai te incomodar muito. Seja levar a Lara, seja levar o... Vou arrastando o John o máximo que eu conseguir. Tá. Vocês vão adentrando, levando. Chega a passagem, vocês observam. Deixa eu levar um voltar aqui. Na hora que eu não conseguir mais andar arrastando o John, o que eu vou fazer? Vou colocar ele num cantinho seguro. Vou pegar meu uísque, jogar no chão em volta dele. E acender. Fazer uma barricada de fogo pra proteger ele. Posso falar um teste de constituição pra tentar acordar? Só amanhã. Pode, mas é difícil. Beleza. 21, passei. Tá. se acorda, mas você não consegue se movimentar. Você tá muito fodido. Você vê que você tá arrastando ele andando um pouco, você vê que ele Nate, Nate. John, John. Eu vejo que ele vai começar a jogar o uísque, eu tiro da mão dele e bebo. Você vê que ele pega o uísque e começa a beber. Mas assim, você vai ter que ficar ali pelo menos mais uma hora descansando. Você consegue ficar sentado? Consigo. Consegue ficar acordado? Consigo. É o suficiente. Dá uma arma na mão dele. Sim, aqui tem uma arma, tem um sinalizador e aqui tem um uísque. Mas só tem duas mãos. Quando ele fala que tem uma arma, eu jogo ali minha mochila, apoio meu rifle. Nessa parte. Nate, qualquer coisa que aparecer aqui vai tomar barra. Se cobras vierem, espalhe o uísque pelo chão e põe fogo. Isso vai afugentá-las. Se as cobras vierem, eu vou comer. E grita pra gente. Nate, eu vou te dizer uma coisa. Nate sou eu. Nate não, desculpa. John, vou te dizer uma coisa. Você é importante, mas mais importante que isso é a missão. Se você vê que não há jeito pra nada pra você sobreviver, tem que ser. Eu aponto pra dinamite. Você sabe o que fazer. Acho que é melhor vocês levarem a dinamite. Sim, mas não todas. Eu já tenho um brinquedo bacana aqui. Mas eu quero dizer pra você não morrer da maneira mais dolorosa. É, que você morra rápido. Eu nunca vou morrer. Sim. Vocês querem levar uma açaí? A minha ideia era, mas se você estudia for deixar pra você, não demora não. Não, não, pode levar. Eu vou precisar de mais ou menos um... Não vou precisar de um tempinho pra me recompor. Eu já alcanço vocês. Movimento bom. Fica aí, você consegue proteger a Lara? Consigo. Proteger a Lara, então. Basicamente, eu vou ficar sentado, escorando assim na mochila, rifle apontado para um lado, um rifle apontado para o outro. Do lado que vier, eu só troco de mão. A passagem se estende em um arco espiral até a câmara central. No centro, ergue-se uma hélice de pedra de 6 metros de altura, refletindo o desenho espiral do tempo, por uma figura sentada em um trono. Cada degrau da plataforma em forma de hélice tem a altura da cintura de um homem. Para subir a estrutura, não precisa de escalada para subir a estrutura, mas assim que vocês chegarem, a estrutura começa inteira a se montar. Tá? Então vocês chegam, vocês observam que essa estrutura está se montando. Tá? Quando vocês começam a avançar... Sozinha do nada? Sozinha. Quando vocês começam... Só um detalhe. Não dá pra esperar um pouquinho, me recompor um pouco pra acompanhar vocês? Era a nossa ideia, mas o Twitter falou que essa cena que você tá mestrando vai acontecer antes de você acordar. Não, ele acorda, mas o tempo de você recuperar está muito fodido. Pensa assim, se é um ser humano, você se apanhou, não. Caiu, apanhou. O recuperar que eu digo é o suficiente pra eu conseguir acompanhar ele. Não, você não consegue. Você caiu duas vezes em menos de um dia, você tem que ficar muito lá. Dano, você quase morreu. O negócio tá tremendo, a gente tem que ver o que tá acontecendo pra ver se a gente continua ou vaza. Entendi. Vocês começam a observar que começa a tremer. Quando vocês começam a subir o segundo degrau dessa estrutura, ela começa a tremer. Quem tá tremendo sou eu. E a base de superfície que era de gesso desses degraus, ela começa a se partir e abrir como se fosse uma base. Com muita, muita poeira. Então nessa visão de frente, nessa espiral, vocês começam a ver isso. Começa a emergir uma grande criatura. Muito grande. Vocês começam a observar que o que aparece atrás disso é como se fosse um trono em cima da plataforma ao longo de vocês. Com mais ou menos 1,5 metro de diâmetro e mais de 30 metros de comprimento, esta gigantesca cobra guardiã, conhecida como serpente monstruosa, aparece envolto da câmara central da senadora. Cara, basilisco. Pique basiliscão. Faz um teste pra mim, todo mundo, cara, de sanidade. A gente não tem uma Fox. Como o quê? Uma Fox. Como o quê? Passei. Sanidade? É. Perdi um D6. A sanidade não. Que eu jogo é atual ou sempre a máxima? Atual sempre. Sorte também. Falei. Tá. Cara, você acha, na sua cabeça, que deixar ela te engolir... Parece uma boa ideia. Talvez seja uma boa ideia como uma oferenda por você estar invadindo um templo de alguma deusa. Eu acho isso muito. Você acha isso muito certo, por você ter teologia. Tá bom. Querendo tomar frente pelo bem da missão. Você não sabe nem se ela vai te morder o que vai fazer. Dimitri, você tem uma arma aí? Na hora de eu tirar. Não, tá bem mais pra frente. É muito longe? Você só viu esse tremor, tudo. Eu senti esse temor que também já tinha sentido quando estava acordando. Eu não ouço barulho nenhum de trás. Por enquanto, nada. Mano, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar ela dormindo, eu vou botar uma arma na mão dela. Você não vai chegar a tempo? Não, não vou, mas eu vou me rastejando até lá. Nossa. Nem que eu demore, mas eu vou me rastejar. Tá virando nome certinho. Por que você iria lá e deixaria alguém que está desmaiado ali sozinho? Porque eu acho que ali pra frente vai ter muito mais bucha do que ali pra trás. Porque pelo tanto que a gente se fudeu pra passar, ninguém vai conseguir. Mas e ela ali com o corpo caído? Ela não tem ação. Se chegar qualquer coisinha e der um tec nela, ela morre. Ali eles estão vivos. Todo mundo vai largar ela. Vai ignorar ela. Se passar. Uma cobra? Não tem imagem? Tem um negócio, a cobra começa a mordicar ela lá? Vai largar? Do jeito que eu tô, eu não tenho condição de perceber se tem uma cobra. Assim, não, mas você não sabe, né? Não, não sabe. Ainda mais uma batata. Não, beleza. Eu vou usar o pouco de energia que eu tenho pra pegar aquela capa que eu tenho da barraca, tá. Enrolar ela, pra não deixar nenhuma cobra, e depois eu vou rastejar. O que vocês vão fazer? Enquanto ele tá. Agora vocês têm muita ação pra frente. Tá, é uma serpente guardiã e ela tá encarando a gente. Cara, ele tá vendo que ela já tá abrindo a presa pra vir em cima de vocês. Nossa, zero combate, notas de jogos de teste. Ao ver a cobra gigante, um herói que perdeu a sanidade para desencadear o seu primeiro acesso à loucura. A jogada do guardião foi plano louco para o efeito. O jogador teve a ideia que seu herói deveria deixar-se engolir pela cobra. Pois ela não tinha... Ah, isso é uma observação que alguém fez. Essa aqui foi uma nota do jogo teste que aconteceu, eu achei legal. Pois ela não tinha escamas... protetoras no seu interior, estaria mais vulnerável a ataques internos. Boa. Então é isso que você... Mas eu não falei que você tá pensando em ataque, que você tá pensando como você tem teologia no sentido de, cara, vou deixar, às vezes, essa cobra, cultura. E aí, meus amigos? É só uma sugestão. Você não precisa ser engolido. É. Se não quiser. Você não precisa. Mas a minha ideia é que o quê? Que ela é como se fosse... Ela é uma protetora do que vocês estão atrás ali, do que seria na plataforma de cima, né? Ela é muito grande? Trono. Ela tem mais de 30 metros de altura. E mais de 9 metros de diâmetro. Maior que o King Kong. Uma pistolinha não vai resolver. É, Jeffon, vai ter que ser você, meu eu parceiro. Eu quero tentar. Como eu falei no Sanidade, você percebe o quê, Jeffon? Tô tirando o casaco e puxando a dinamite. Eu concordo que essa é a única ação que talvez possa dar certo. E eu quero, assim, no reflexo, tentar analisar. Você tem o Fire Breath aí também que você pode tirar. É. Ficou com o John. Não, você falou pegar. Não. Vocês pegaram quando ele desmaiou. Você sabe que o Fire Breath tem todo um esquema de você tentar primeiro linkar ele, sim, que não sabe, sim, você não sabe. E você não, tem... ele sabe sim. Ah, você sabe. É, todo mundo sabe. Você tem chance de desmaiar no primeiro tiro. Sim. Sem problema, é o que nós temos que fazer. Primeiro de tudo. Tá, vamos lá. Vamos lá. Faz um teste de sorte os dois. Sorte? Ajuda do mestre, senão vai tomar wipe. Guarda no final do rolê. Falhei. Sorte, pelo amor de Deus, passa alguém. É, minha sorte é muito difícil passar, foi 23. 18. Passou. Boa. Você sabe a ficha da criatura. Não! Você não vai me ajudar! Ela tem 300 de força, 260 de constituição, 400 de tamanho, 80 de destreza, 30 de int, 66 pontos de vida, não, já vai me ajudar. 75 de sorte, 75 de poder. E o dano dela, que ela vai atacar vocês até vocês ficarem ali ou vocês vão fugir. Ela não vai sair do templo, então ela vai ficar atacando vocês. Ela dá duas mordidas por ataque. O dano dela é 2d6 mais 2 por rodada, mais 1d10. E acerta 80%. 66, uma dinamite não causa 1/3 da vida dela de dano na explosão. Tirando dano full. Certo. Um tiro de arma também não, porque ela tem um outro negócio que eu já falei. Nate, tá. Mas é armadura, escamosa. A cada, ela ignora 10 pontos de dano. Não importa qual seja a matriz do dano. Que 10 que pontos que de dano ela vai. Vou te falar uma coisa. Já tá meio óbvio. Tá? Então, mas agora sim, vendo o que eu quero dizer, o que o seu personagem percebeu, com a ciência que você tem, você sabe essa cobra não é normal, né? Ela não é normal. Se você já perdeu a sanidade, ok? Perderam ou passaram, não perderam, mas não, é normal. A pouca visão, pouco entendimento que você tem de um natural, essas coisas, que nem se tivesse um... Acho que nem sei se existe tanque de guerra nessa época, mas se existisse, ia perfurar essa escama dessa cobra. Tá. O único jeito que você tem na sua cabeça... Yeah. Run. E você tá reparando que ali tem um trono que provavelmente é onde vocês precisam chegar. Ela vai atacar vocês, não importa onde. Você tá percebendo isso, então você consegue ter essa ideia. Cara, o único jeito é... Não adianta enfrentar ela, é fugir. Isso admite, na sua cabeça. Eu não vou conseguir. Falhando no teste de sanidade. Como se fosse louco, fugindo. Loucura não, da fuga. É que assim, você sabe que aqui, pela carcaça, pelo negócio que tá, o tamanho do animal, pensa assim, se ela tem mais de 9 metros de diâmetro, 30 metros de altura, pensa que se você atirar com uma pistola num elefante, não vai varar um elefante. Agora imagina uma cobra que é 10 vezes maior que o elefante. Tá. Ainda mais que ela tem a carcaça dela. Eu vou fazer uma jogada aqui, eu não sei se é... Eu gostaria de... Baseado no que eu vi, pelo que eu sempre tava olhando... Vocês estão no wipe na porta do volume. Eu quero, antes de eu sair correndo que nem um louco que eu falei no teste, dá pra fazer um teste pra mim saber se existe alguma coisa, alguma oferenda com base teológica, se a gente possa fazer, que a gente possa passar, não vai passar, mas pra ela entender que nós não somos inimigos, que a gente queria ajudar o que ela tá protegendo. A única que consegue fazer isso é a deusa que vocês estão indo ali no trono dela. Se ela estiver acordada ou não, ela não consegue desativar esta cobra. Não, mas eu não quero desativar, não. Não existe, não. Pra você, o único jeito de desarmar mais daí é com a própria deusa consegue. Não tem mais uma oferenda. Porque pra cobra vocês já são invasores. Vocês não eram pra estar ali. Entendi. Então é, se eu falei no teste é run, pra mim é run, meu parceiro. Tá. Eu falo. Esse é o Dimitri? É, o Dimitri, sim. Tá? Não, tudo bem. É que eu falo assim, eu não posso ir contra a visão que você tá dizendo que o meu personagem tem. Ok. Se mesmo, eu sei que eu falei no teste, eu já olho assustado e falo... John, não. Desculpa. Nate. Infelizmente, a nossa missão falhou. Temos que voltar. Ela falou, John, levanta e corre! Você vai voltar. Vou começar, se minha por ideia é run, eu já... Você acha que ela vai perseguir você também, tá? Não, mas aí eu tenho que fazer, a minha ideia é run, eu tenho que correr. Você não fez a pergunta de como desarmá-la? Sim. É chegar no trono que está atrás dela. Não, mas ela vai perseguir a mim. Ela vai perseguir todos os invasores. Sim, mas ela não consegue perseguir eu e o Nate ao mesmo tempo, concorda? Concordo. Então, se ela for em mim, o Nate fica livre. Só que se ela não for em você, ali fica parada. Mas tudo bem, aí eu corri. Então tá bom. Aí eu corri. Porque assim, ela só vai atacar se eu andar. Não. Não, conta, mas... Não, mas é lógica básica, né, cara? Tem um invasor no templo. Ela não vai te atacar só se você andar. Ela vai atacar todos que estão olhando. Ela vai começar a andar no templo e brigar com todo mundo. Ela é um ser vivo. É mas ela não passa no... Passa. Nas portas. Passa. No corredorzinho ela passa? Ela é mais comprida do que cobra. Ela não tem 1,5 metro de diâmetro? É, 1,5 metro de diâmetro. Eu não sei se ela passa em um corredor de escada, não, hein? Ela não vai de torre. A escada ali da torre, ela não vai conseguir. Mas um e meio de diâmetro. Até ela chegar no salão anterior, que é onde vocês estão, ela deve correr muito mais do que nós. É, e ela tem mais de 30 metros, é uma cobra rastejando. Não é uma cobra, ela passa. Ah, na escadinha ali onde você tá pensando, lá atrás, antes do salão, sim. Mas até você, porque você andou vários metros, você andou mais ou menos ali uns 100 metros pra chegar. Ah, tá. Então a escada não tá perto de mim. Não, porque você tem que sair desses 100 metros, chegar nesse salão. Entendi. E pra chegar na escada tem a porra da cobra, das cobrinhas. Não, mas isso aí não é tão B.O. não. O B.O. mais é o... Não, é chegar no corpo. Não é tão B.O. Não, mas aí foi bom. O que eu posso fazer? Tá, eu... Bom, a ação que eu ia fazer ele já fez. Vou correr pro trono, então. Joga um sinalizador, metendo bala nos olhos dela pra confundir, tô correndo pro trono. Tá. Saquei as esmeraldas, viu? É isso que a gente tem que fazer, é o que eu vou fazer. Eu vou... Agora, já foi. Mete, espere as esmeraldas! Quando você começa a aproximar, você começa a ver que atrás do trono tem como se fosse uma porta. Bem pequena, que ela não conseguiria passar. Ok. Corro na direção dessa porta. Você tá se aproximando. Como se não houvesse amanhã. Faz um teste de esquiva pra mim. Run like the wind. 49, eu tenho 40, vou gastar 9 de sorte. Você vê que a primeira vez que você tá correndo, você vê que a copa... Ela já desce, cara, na hora, pra tentar te engolir. Você se joga pro lado, você tá vendo essa cena. Ele cai, porque agora você tá na direção dele. Tá, tudo bem. Aí você jogou o sinalizador lá, ela ignorou, você tá... Cara, os tiros você tá vendo... É como se fosse um vagalume pra ela, tá ligado? Cara, você vê que ela ignora o tiro, ela volta a virar em você e você vai correr. Faz um outro teste pra mim agora de destreza ou esquiva. Você escolhe. Destreza ou esquiva? Vai ser destreza. Passou. Passei, 58. Você se joga. O trono está acima de uma plataforma em que a cobra gigante estava enrolada. Que essa plataforma vocês vão desenrolar. Após ela ter sido libertada, a área está coberta pelo gesso quebrado que cobria o corpo do grande animal. O trono de pedra foi esculpido em um bloco enorme de jade e é ornamentado com detalhes filigranados de metal, representando florestas estranhas e animais peculiares. Uma pessoa serpente vestida com belas vestes carmesins enfeitadas com fios de ouro na ponta está sentada no trono. A figura está parada, com olhos levemente fechados, como se estivesse dormindo. Nada, cara. A deusa serpente está ali. Você não sabe se é a deusa serpente, você está vendo uma cena dessa. Certo. Ela está com os olhos fechados. Sim. Tá, eu vou até ela e agora eu vou fazer então aquilo que eu queria fazer antes. Por tudo aquilo que eu passei de investigar e aquilo que eu busquei lá atrás de ter, fazer uma comunhão com a sonhadora, que eu tomei ayahuasca, né, fui ver a minha ex que morreu, né, por toda essa comunhão mística que eu tive, eu quero primeiro de tudo saber se tem alguma forma segura de eu fazer contato com ela, se é acordando ela, se é meditando ao lado dela, se fazendo uma oferenda. Eu quero tentar entender isso. Tá, primeiro, de forma que eu abordo ela. Rola ou encontrar? Encontrar. Você tá próximo dela. 10. Tá. Você observou que aquilo nada mais é que uma pele seca que foi descartada. As escamas da tal deusa. Ah... Tá? E ali parece que esse trono ele foi projetado como se fosse um toalete. E olhando assim, você começa a relar, antes mesmo de você pensar nisso, você vê que essa pele vai empurrando, você vê um buraco. Que tem mais ou menos 90 centímetros de diâmetro. Puta que pariu. É um fosso, né? E tem uma descida de mais ou menos... Você joga... Você vai jogar um sinalizador? Ou você vai jogar alguma coisa? Você vou só... primeiro iluminar com a lanterna. Você vai iluminar. Tem olhando mais um sinalizador. Parece que tem mais ou menos 15 metros de profundidade. Vixe, 10 Maria. A 15 metros, esse fosso. Dimitri, você viu aquela cena, você viu que a cobra ela olhou pra você. Dimitri, pra cá! Cá, cá, cá! Já teve uma ação dele? Você escuta um barulho já. Né? Já fiz minha ação, agora você. Uma cobra gigante. Não uma cobra gigante, como se fosse uma cobra, mas com um alto-falante pra frente ali. Eu faço uma análise. O trono é um trono mesmo. Escuta o barulho como se fosse uma cobra grande. Tá bom. Vou pra frente? Eu não vi eles passando? Não. Você só escutou o barulho de uma. Como se fosse uma cobra, uma serpente, mas como se tivesse um alto-falante, aquele barulho bem alto. Eu tiro o jaleco. Ah, namoro de novo, tiro o jaleco! Tiro o cara. Você vai correr? Vou ter que correr. É o destreza. É foda. Caralho, velho. Passei, 22. Esquiva pra nós a destreza de novo, segundo ataque. Tem outro? São dois. Ai, caralho. Vou passar. 44. Passou? Show. Cara, mesmo assim, você vê que ela morde, ela desvira, morde e meio que ela olha pra você. Você vê uma cena do fosso, ela tá meio que se preparando pra ir em cima de você. Aqui é uma irúcia! Você vê tudo aquilo que eu falei. Vocês estão ali. Tá, a mesma cena dele. Que ela tá vindo pra... E ali, se vocês se jogarem que o trono tá a 6 metros, aí vocês caem no chão e se machucam um pouco, né? Vocês subiram no trono, então pensa assim. Ela tava aqui nos par de gesso e quando ela saiu, tem como se fosse uma... Um templozinho, né? Em cima onde tava o trono. Que aí você vê essa escama, na verdade você vê essa escama caída, então essa pele. E aí quando ele olha o trono, você vê que ele tá misturando e o Nate fala aqui, ó. Ele te mostra um fosso de 90 centímetros mais ou menos de diâmetro e parece ter uns 10, 15 metros de profundidade. O que tem aí embaixo? Ah, tô assim, ó, tipo assim, ó. Tem um, eu não sei, eu acho que a sonhadora talvez esteja lá. Pega um coisa, tem alguma coisa pra iluminar? Puxa um sinalizador, psh, olha assim. Só tem um, tá? Eu tenho um. Você tem. Psh. Cara. Joga lá embaixo! Não, você bateu na sua mão, então você esperava que caiu. Cara, tem mais ou menos 10 a 15 metros e aí depois é chão. Então vai ter que dar uma escalada ali. Pra não machucar. Aqui fala que é 3d6 de dano, tá? Eu tô lendo aqui. Tá, ou amarra no altar e pula! Amarra o quê? A corda. Você não tá com corda? Estamos sim, eu tenho corda. Tá, mas a corda tá na mochila, não vai dar tempo, a cobra vai pegar. Ali ela consegue passar? Não consegue, ela passou pela casinha. Ali não. Ali a cobra não entra. Ela não entra onde a gente tá? No buraco. Então tem que entrar no buraco. Dá tempo de amarrar uma corda e descer? Não. Então tô entrando, escalando, foda-se, cara, é o que tem pra fazer. Não escalar aonde? Ali no buraco, que é o que pede aqui. Mas ele, você passa no buraco? Entrei no buraco, tem um 90, metro de diâmetro. 90 centímetros. Ah, é um poço. É um poço. Um poço. Entrei e tô descendo, mãozinha na parede, tô descendo. Coisa, eu tô segurando a corda aqui, ó. Corda, amigona, você vai tomar corda. Oito! Corta, chapecha. Tá. Passei, filha da puta. Só tá vocês dois, eu pressupondo, mas... Passei nessa caralha desse escalar. E aí, a cobra vai vir, você vai pular? Eu tenho que esperar ele descer, né? Já desceu. Já terminou? Então pulei. Vem, Dimitri, é fácil. Lá vou eu. Se você cair, eu te pego. É escalar? Escalar. É um tubo, é um duto. Ai, que droga. Um teste de escalar é necessário para descer com segurança. E uma falha resulta em escorregar e cair. É um duto que a gente tá... Um poço, Tá, pode... mas é um buraco e se abre numa câmara ou é um tubo? Você vai descobrir agora. Lá vou eu. Vamos ver se ele vai se machucar ou não. Vou, com certeza. 20% eu tenho. E se for um tubo e ele escorregar e cair, eu vou... Força pra segurar ele. Não vou conseguir, óbvio. Tá, eu vou deixar que se ele falhar, ele vai tomar só 2d6, que você vai tomar um d6. Dimitri, é fácil? Isso, boa, boa. Tá. Vamos dividir o dano. Legal. Dividir pra conquistar. É fácil? É fácil, fácil Dimitri. Vem, tô vem. Indo, vem. Confiança, você vai conseguir. 17! Ah! Boa. Cara, você vai deslizando, falando, estou indo, Dimitri. Você achou que eu bati? Cara, você vai caindo ali, você fala, caramba, você já se prepara pra ver que ele vai cair. Cara, você vai escalando, parecendo que você é Homem-Aranha, você vai pulando, você acha um lugar, você vê a cobra, ela tenta bater, ela sai... Não, é fácil, vem! Lara, é fácil, vem! Você vai descendo, você vai descendo. Estou na hora da minha soneca. E vocês caem. O poço parece que leva num pequeno santuário redondo. Ó, eu vou marcar essa porra desse cara aqui. Porra! Marca essa caralha, pelo amor. Com 3 metros de diâmetro. Pinturas desgastadas na parede mostram a imagem de uma mulher serpente trajando a coroa cobra. E segurando um cetro serpentino, rodeado de adoradores prostrados em louvor. O restante das paredes é coberto por imagens escritas em Nakal, representando parte da história do Segundo Império do Povo Serpente. Vocês observam adiante algo envolto, né? Em um plinto no centro da câmara. Em o quê? Plinto. que é isso? Eu não sei também, tá escrito. É um pau aqui. Com L. Parece como se fosse um platô, talvez, né? Provavelmente. Ou traduzir errado ou dar uma googleizada, ver o que é um plinto. Plinto, já tô procurando aqui. Vem pra gente. Mas é um platô, se eu não me engano. Plinto. Ah, é um elemento que fica diretamente sob a base de um pilar pedestal. Okay, então estátua ou monumento. Assim, né? No antigo Egito, os plintos eram usados para sustentação esse de obeliscos. Aqui, deve ser tipo aquela parada. Não, aqui, ó. Não é? Ó uma imagem. Ok. Ah, tá. Seus braços jazem cruzados sobre o peito, em uma pose semelhante à do túmulo de um cavaleiro. Aparentemente trocado de pele... Seu corpo nu de mulher serpente está coberto por escamas iridescentes e frescas que brilham como a luz do sol incidindo sobre a água. E agora, a gente mata ou a gente acorda? A gente mata ou a gente acorda? Vocês veem isso, tá? Tá, agora... Ó, isso daqui Opa. Não sei porquê, mas... Isso aqui vocês é veem essa imagem aqui. Eu tô caraca. A serpente tá aqui, tá? Pensa que você está aqui. Aqui é o lugar onde tá a serpente também dentro. Ah, tá. Pera aí. O plinto é isso aqui. É. Aqui embaixo. É. Aqui tá alguma coisa. Beleza. Cobra tem peitos? Essa tem. É uma deusa, né? Mas por que se ela é um réptil, não é um mamífero? Pra prazer, não pra reprodução. Vocês querem... Tá. Você tem um ponto, filho da puta. Você tá se aproximando, você acabou vê com a polêmica dos metalianos. Bem curioso, mas você tá vendo uma cobra daquele tamanho. Eu vejo ela afundando, tentando pegar. Você vê uma cena, tipo... Ela tá de costas. O que você vai fazer? Eu afasto. Vai lá. Eu desrastejo. Aí, meu amigo, não tinha nem o que eu te fazer agora. Você ia morrer, só ia morrer. Eu desrastejo. Você só ia de arrasta. Vocês têm essa cena aí, tá? Na minha cabeça passa assim. Tá, aquela cena de novo. Ah, deixa eu perguntar. 30. Aquela cena de novo. A minha comunhão com a sonhadora. Eu quero... Tentar estabelecer um vínculo com ela de alguma forma. Deixa eu ver, ô Trito, só perguntar. Você vai até finalizar a coisa? Essa é a última folha e vocês terminam o capítulo, tá? Ok, então, e aí subimos de nível. A gente vai upar. Vocês não, tá vindo, vai, tá vindo morto, Dexter. Já era, tá vindo, vai pegar o personagem. Quando o Felipe voltar, você vai voltar pra ele ali, mas ele upa. E você vai voltar pro personagem do Zé, infelizmente você não guarda esse espelho. A Tami já tava só no poder de vento, se não for... Vocês querem fazer algo relacionado às coisas da parede ou não? Eu quero fazer teologia. Dá pra você ficar horas estudando e, igual ela fez ali. Ah, não, mas nós não temos horas. Nós temos safe? Nós estamos no lugar safe? Não, aparentemente ali tá safe. Não tem nenhuma cobra no lugar safe. Então, é isso que eu tô perguntando. Não tem nenhuma ameaça? Eu tô procurando ameaça, armadilha. Na verdade, Nate. Tem ameaça. Nate é sua ameaça. Então, ok, tranquilo. Primeiro de tudo, vasculhar ao redor em busca de armadilhas e informações. Não precisa nem. Você vê que a única informação é esse do caminho, porque ali pensa que é como se fosse mármore e gesso, os mais esculpidos. Então, assim, estou utilizando um saltar. Reluzente, com só que, bem? Não, vou terminar, desculpa, depois eu falo. Toda reluzente, as escamas dela que foi aparentemente trocada recentemente. Felizes aqui dessa merda. A gente está falando de um pequeno santuário ali, com esse redomo de 3 metros de diâmetro, não é uma sala grande, onde está isso daí, naquela imagem de cena. Da escada que vocês rolaram. Sim. Na frente do... É verdade. Do plintô, você vê que tem um baú de pedra. E aparentemente ele tá fechado no vácuo ali com algumas coisas de travas ali que você não consegue entender o que, que é, o Nate. É, eu não consigo entender, só a Lara que poderia entender, ela não tá aqui. Pô, tem horas, né? 11:30. Ai, eu... Não, 11:40. Puta que pariu. Já? Nate, o que faremos? Você foi promovido a explorador. Eu não sou um explorador. Mas se você foi promovido na ausência da Lara, você é o segundo em comando. Você é um investigador. É. Eu não sou um explorador. Eu sou um homem da lábia. É pra isso que eu vou apelar. Como essa naga? O que tem de local pra que dá de objeto ali? Só tem esse púlpito e o baú. Na verdade não é púlpito, não. É plinto, né? Plinto. Tem esse plinto e o baú. O baú, é possível abrir o baú? Aqui o lugar. Olhando pro baú, existe alguma possibilidade de abri-lo? Você olha que dá pra abrir sim. Aparentemente você consegue abrir. Vamos abrir o baú. Deixa eu olhar se tem armadilha primeiro. Isso, garoto. Like Aladino. Chaveiro. Chaveiro. Um ponto de sorte, passei. Por conta do horário, eu vou chegar. Tá, beleza, mano. Pra mim você morreu, tá? Mas. Tá louco? Pra mim você é problema seu. Pra mim você só vê do que você vai criar depois. Ok. Não, mas não tem armadilha. Não, eu só tô procurando um negócio que é bem importante agora. Não tem armadilhas. Quer dizer, passei no teste de chaveiro. Passou. Bom jogo aí pra vocês. Valeu, gostei. Valeu, Felipe. Bom descanso. Vai lá, mano. Depois eles te contam pra você quem morreu, quem sobreviveu. Vai todo mundo morrer. Morre. Já que vai todo mundo morrer, eu vou levar alguém comigo. Vou matar essa deusa. Mata o Lemão, ele tá morrendo. É difícil matar, então basta de vida. Tava tentando entender o que é um plinto ainda. Eu posso não saber, mas o meu personagem sabe. Isso aqui, isso aqui é um plinto. É um pinto com L. Para de me arranhar, filho da puta. Filho da puta. Ah, só tá. Tem essa calça, para de me arranhar. Não. Corno. Recolhe essas garrinhas. Sem amassar, filho. Vagabundo. Sem amassar. Sem amassar, Dom. Sem amassar, senão eu amasso você. Caralho. Sem amassar. Perdeu aí 30. Mano, tá pedindo uma parada aqui, mas não tá mostrando o número. Tá bem estranho. Sem amassar. Deixa eu ver no final aqui. Sem amassar. Sem amassar, demônio. Gente, só um negócio aqui. Não, tranquilo. É porque eu perguntei, você quer terminar o capítulo não, ou você não, quer parar? Já, a gente já tá na cena final. Tá. Aqui tá mandando, quando ele abrir o baú, eu preciso achar o Recursos Bolívia 5 Anais de Mu. Mas é... Os caras fazem anal lá. Se você vê que tem alguns... Dimitri, os papéis, as inscrições. O que tem? Pistas do que a gente tem que fazer. A gente tem que acordar essa deusa, a gente tem que fazer o que agora? Neste momento? É. O que você tem no baú? Deixa eu ver. É algo terrível. Então, oh, é algo terrível. Vou tentar achar que tem uma página aqui de recursos. Bolívia 5, 38. Bacana, hein? Fala. Puxa na net. Acho que não deve ter na net. Ah, tem. Será que você tem? Opa! Esmiuçada? Em inglês vai ter. Você não, já achei aqui. Tá? Show. Esse não é papel, mas é uma informação apenas para o guardião. Ah, então? Não, então é porque tem um negócio aqui que vocês sabem. Aí o troll. Cara, você encontra um chicote. É meu? Você encontra algumas vestes, pergaminhos. E você encontra um cetro serpentino. O ciclo tá notando? Chicote tem 3 metros e meio de comprimento. Está coberto de farpas afiadas, como os espinhos de rosa. Uma caixa esculpida, cujo interior parece ser projetado para conter uma coroa, também é encontrada. Mas está vazia. A caixa está vazia ou onde fica a coroa está vazia? A caixa dentro dessa caixa, que aparentemente seria aquela caixa acolchoada, que tem umas coroas, ela, quando você abre, ela está vazia. E o cetro você encontra, né? Cetro. Cetro serpente. Por um acaso são duas cabeças de serpentes? Facing each other? 48. Tulsadum. É o da capa, não é? Itens mágicos. É, um cetro ornamentado com cerca de 1 metro de comprimento, feito de ouro, com uma pérola do tamanho de um punho mantida no lugar de forma em espiral de uma cobra dourada. Qualquer pessoa, você vai fazer o que? Você vai pegar o cetro? Eu peguei o cetro e tô... Qualquer pessoa que segure pra chat, cetro, pra chat. Precisa ser bem sucedido em um teste de mitos de cultura ou um teste extremo de poder. Ixi, Maria. Você poder. Quer poder é jogo aqui. Brachate! Brachate! Mitos de Cthulhu. Sério? Tu quer poder? Seu poder... Meu poder é 55, é 11. Pra mitos... Mitos de Cthulhu eu tenho 6. Tanto faz. Eu vou tirar 5. 34. Se o teste falhar... Você fez um de poder, né? De mitos. De mitos. O indivíduo é assolado por visões de cobra até que solte o cetro. Cara, você começa a ver muitas cobras indo... Cobra! Soltei. Você soltou. Muitas cobras. Primeira cobra que eu vi, eu já soltei. A pessoa desenvolve imediatamente ofidiofobia. Ah, eu já tinha. De cobras. Já tava até pensando em marcar. Nossa, ela é fumada assim. Feito de algum tipo de pele reptiliana, bronzeado e coberto com espinhos brancos afiados que se assemelham às presas de uma serpente ou chicote da dor. Os vormes... Drizzt. É. Legal. Vocês têm essa cena. Você vê essa cena também, viu, Lemão? Ele não, jogando, eu só vi jogando. O que foi? Os pergaminhos você abre, você vê várias escritas e alguma coisa que, se passar horas ou tempo, você consegue estudar. Como se fosse livros para estudo ali. Né? Certo. É? Os pergaminhos. Opa, boa. Achou alguma informação ali? Que seja útil não, Jeffão. Sinceramente. Eu pensei que tinha alguma coisa pra cá. Eu lembro de alguma coisa, mas eu não achei que não. Esse caso aqui. Tá, pergaminhos. Caixa sem corda. Caixa sem coroa. É, ah, coroa. Sem coroa. E chicote. E chicote, e os pergaminhos. Cetro. E o cetro. Cara, eu vou fazer uma ação. Vai ter que ser na loucura mesmo? Nate, o que você achou? Nada útil. Eu peguei isso aqui e tive alucinações. Deve estar envenenado ou sei lá o quê. Tente pegar com um pano. É, eu devia ter feito isso. Tem esse chicote aqui que não deve ajudar a gente pra nada. Eu dou uma analisada no chicote. Tem alguma coisa? Foi isso que eu te falei. Tem uma caixa vazia e alguns pergaminhos. Bem mais forte que o normal, ele tem um alcance ali de mais ou menos 3 metros e meio. Eu vou guardar, por vida, tá? O que você vai fazer, o pergaminho? Só pra vocês saberem, é pra gente... Tô entregando tudo pro Dimitri. É? Tá. Tudo que a gente achar com ela. Eu tô boa, só olhando os pergaminhos, ver se tem alguma inscrição que eu consiga entender. Se não tiver, fechei pro Dimitri. Não entendi. Ele abre e... Então eu pego pra guardar depois, coloca de volta no baú. E o cetro? Cetro eu entreguei pro Dimitri também. Não, você jogou, tá no chão. Não, eu entreguei assim, tem esse cetro aí, ó. É assim. Eu peguei ele e tive alucinações. Tem que pegar de novo. Não. Com um pano. Não. Pera aí, eu tenho ofidiofobia, eu tô diante de uma deusa cobra, e agora? Não. Porque você não considera ela cobra, só os animais mesmo. É porque ela tem peitos. Ter peitos faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Eu acho que o cetro tem que ser usado pra poder a gente dar um jeito de abrir esse plinto. Mas ela tá deitada em cima do plinto. Não, é só a imagem? É só a imagem, não? É ela. É ela? Ali está a Tiranish, a deusa que vocês precisam pegar. Ela tá na sua frente. Não é Tassatuga? Não, essa é a Tiranish. Ixi, já tava pegando deus errado. Como nós tiramos? Como que vamos tirar ela daqui? Eu tô procurando alguma passagem de saída ali, mano. Tá, por cima. Por cima da onde a gente veio? Sim. Como é que dá pra escalar ali, subindo o fosso. Mas você sabe que tem uma cobra gigantesca ali também. Sim, eu sei. Eu trouxe comigo alguma coisa de ayahuasca, alguma coisa assim? Não, né? Não. Cogumelinho. Você tomou lá, não. Vocês iam procurar depois no Val pra achar as plantas que você queria, junto com o Dimitri que ele pediu. Você sabe até onde tem, mas... Tá. Vou fazer três ações. Certo. Neide, pegue o cetro. Não. Faça a cobra dormir. Eu não consigo fazer isso. Consegue, você. Não, não vou conseguir chegar perto daquela cobra de novo. Eu tenho que fazer outra coisa. Faz você isso. Eu não quero pegar um filho de fobia. Você não sabe. Eu vou... Primeiro, eu vou fitar, assim, encarar o corpo da deusa serpente, assim, longamente. Aí eu vou me ajoelhar diante dela, fechar os olhos e vou fazer uma oração pra ela. Eu vou invocar o nome dela, Tiranishi. Eu estou aqui porque estão querendo profanar o seu local de descanso. Pessoas que querem usar o seu poder para ressuscitar o continente de Mu, que isso está escrito nas nossas coisas aí. E eu vim aqui para proteger você. Mas meus amigos estão feridos e seu guardião está tentando nos matar. Eu peço que você nos ajude. Essa é a minha primeira ação. Cara, nessa sua ação, você desencadeou uma outra ação que eu vou ajudar vocês. Ixi, Maria. Que não é a ação que era pra fazer. Não, é o seguinte. A minha segunda ação era rasgar vocês, o dedo, pingar na boca dela. Pronto, eu acho legal, legal. Você gosta de ler a... Ah, o que tá escrito. É, mas eu vou ver aqui, só deixa eu ver o capítulo 4. Cara, eu vou ler isso aqui a fundo porque eu achei que vocês iam fazer isso. Tá. A feiticeira e os seus sigilos quebrados. Com o rompimento do primeiro sigilo, a consciência da sonhadora volta ao seu corpo terreno. Quando o segundo sigilo é quebrado, ela emergiu como uma lagarta da sua crisálida. Seu corpo macio e carnudo deslizou de sua pele antiga através do trono para o santuário interno, onde rastejou como uma lesma até o clima, assumindo sua verdadeira forma mais uma vez. Nesse estado, ela pode ser capturada com facilidade e transportada para longe. Sim. Ela não vai acordar completamente por alguns dias. Se a feiticeira não for removida do templo antes de acordar completamente, Tiranishi deixará o local por si só, e abrirá seu próprio caminho pelo mundo. Se isso acontecer, ela estará livre para perseguir os seus próprios objetivos, como fará após blá blá blá, conforme detalhado no capítulo 4. Se ela não for levada... Eu abro o capítulo 4. Se ela não for levada até a casa dos seus, aí vocês vão encontrar no capítulo 2, que é o capítulo Nova York, ou vocês podem encontrar no capítulo 7 também, tá? Ela, né, posteriormente. É. Nesse caso, aí depende dos starts. O que que acontece, então? Não, mas até aí eu não entendi o que podia dizer. Porque assim, vocês iam fazer o capítulo com ela. O capítulo 2, agora você vai entender. Você faz essa oração, você reza, enquanto você fica ali meio afoito, você vê que ela abre o olho. Eita porra! Aquele olho dela verde, parece aquelas jadas, as esmeraldas que vocês viram. Ela começa a tomar forma assim de uma pessoa nada agressiva. Vocês vão até um pouco pra trás, você vê que ela começa a erguer imponente, coisa de 2,5 metros de altura. Aquela coisa meio de serpente lá. Quando estivesse acordando. A gente já perdeu a sanidade? Não. Já perderam na hora que vocês entraram, tentaram. Você vê que ela pega o cajado assim, uma tranquilidade. Olha pra vocês. Dá um sorriso. Faço uma reverência. Você vê que ela erga o cajado, ela não fala nada. Ele brilha naquela esfera que tá ali. Ela rela no chão. Sabe como se fosse um pulso. Ela não fala nada, mas ela olha. Mas na mente de vocês, tá? Podem ser tranquilos do tempo. Vocês estão livres. Não se preocupe comigo. Talvez a gente se encontre um dia. Você vê que ela não fala. Ela só meio que olha, segurando o cetro. Ela se vira. Cara, eu quero fazer uma play, mas eu não fazer. Sei se é uma play cagada. Tá se virando, é cagada. Eu pergunto pra ela, o que fará em seguida? Você deseja a nossa destruição? Da humanidade? Só faz assim, cabeça e continua andando. Nós temos informações da sua coroa. Podemos te ajudar. Cara, ela vai andando. É essa a cagada que eu ia fazer. Aí ela, ela para. Esse será um... será um problema futuro que terei. Vão em paz. Não se preocupe. Não quero atrapalhar a minha vida. Eu agradeço. E ela continua andando. Mas ela, você vê que não sai voz, né? Você certo. Tem tempo que você fala, você meio que... Só uma última coisa. Nossos amigos feridos... Uma de nossa amiga, ela foi envenenada por suas cobras. Pode nos ajudar com isso? Se ela não morreu, levem-a para ser cuidada. Não sei se dá tempo de levá-la. O veneno é muito forte. Tem uma ação e uma consequência. Onde vocês agora? Era sair daqui. Tranquilos, sem nenhum problema mais de ataque. As cobras que você me disse no caminho não estão mais aqui. Não chegarão. A armadilha que vocês travaram continua travada. E a grande serpente não vai os atrapalhar. Sai bicando essa serpente até o inferno. Você vê que ela vai adentrando. Eu não sei se foi a melhor escolha que nós fizemos, mas acho que foi assim. Mais viável, talvez, para diante das condições. Ela se sobe. Vocês ainda estão com o chicote? Sim. E a caixa e os pergaminhos. Ela só pegou o cetro dela. Ok. Adentrou a um caminho ali, bem um vão. O chicote não é dela. Cobra. É, mas talvez ela não queira pegar. Dimitri, a gente nem sobreviver àquela serpente lá em cima, nem as cobras no retorno. Não havia outra saída. Vamos rápido daqui, a gente tem que cuidar da Lara. Mas eu creio que a nossa missão não foi um sucesso, então. Não. A missão da Caduceus não foi um sucesso. A nossa, sim. Estamos vivos. É, creio que sim. E... Vodka? Frustramos... Obrigado. Frustramos os planos daqueles homens lagartos. Aquela turma não era gente boa. É, esperamos que não tenha que lidar com... Se tivermos que lidar com eles lá fora, teremos problemas. Sim. Gatilho uma árvore, sabe? Vamos, temos que cuidar do John e da Lara. Vamos voltar aos outros. Vocês conseguem coletar todos que estavam ali? Nada mais acontece de guerra, de combate. É, aqui, você, só para vocês terem uma ideia, vocês teriam uma fuga que assim que vocês saíssem de lá na noite interior, tentaria negociar com vocês para pegar o corpo dela, caso vocês estivessem levando o corpo dela. O restante da noite interior, então, alguns soldados e cachorros. Nossa. Teria um combate lá fora que provavelmente seria mortal pra vocês, né? Do jeito que vocês estão no momento. Então eu dei um skip aí pra vocês essa colher de chá. Devido à sua play, você ganharia uma fichinha, mas como já acabou, né? É, vocês acordaram ela, então como jogou eu pro capítulo 4, eu li até o 3, eu sempre leio. Eu li um pouco, mas eu não sei a parte que eu vou. Ou ela pode ser encontrada lá. Agora vocês podem encontrar ela no 4, no 2 ou no 7, mas de uma maneira diferente. O 2 seria a gente saindo com o corpo dela, então. É o que vai acontecer agora, é. O 2 seria o que vai... Esse 2 já vai acontecer. Ah, ele é obrigatório. É meio que já vai acontecer. Só que agora a questão dela, ela tem coisas próprias também. Ela tem... É, que é que fala, mas ela tem objetivos pessoais dela, né? Então ela... Vocês poderiam já vê-la no 2. Pode ser que vocês veem, mas não da maneira certa. Vocês podem ver agora só no 4 ou só no 7 também. Agora tudo vai depender de muitas coisas. Tá? É, vocês pegam... O corpo da Lara. Vocês saem do local, vocês veem que o caminhão está lá, vocês todo machucado. Então, em teoria, no 2 daria pra gente poder ficar com o cetro, em teoria, então. A princípio. É, poderia. O cetro é bem forte, tá? Mas acontece que não deu certo. É difícil de pegar esse cetro, né? Vocês. Não, extremo é foda. Deu tá aquela serpente. Nesse meio tempo que vocês estão caminhando, vocês vêm passar um filme de, cara, quase morte, a gente se. Passou numa guerra, foi feita uma irmandade, vocês se sentem como se fosse uma, entre aspas, guilda, né? Vocês formam esse laço entre vocês, mesmo não tendo essa amizade, mas de do perrengue que vocês passarem em coisa de 2 dias, nessa trajetória de quase morte e vocês salvando, aquilo deu um certo alívio. Na cabeça de vocês estão tentando entender toda essa loucura do que vocês viram, do que foi passado na Bolívia, né? É, toda essa guerra do porquê eu, porquê ali. Porque eu escolhi isso. Vocês sentem que vocês têm como obrigação tentar entender mais isso, se é algo que afeta a humanidade, cada um tem o seu próprio objetivo no histórico, menos o Lemão, que não me mandou a história. Né? Clássico. Não tem história. Pô, caralho, não precisa precisar dessa possibilidade. Lógico que precisa. Então eu não sei qual que é a vontade. Não, vou fazer, deixa eu ver. Você não me lembra também, Trinca? Ah, né? É, ó, desculpa, a gente tá indo pra oitava sessão. Ô, Lemão, galera, quando você vai jogar RPG? É quando eu achei que RPG agora. Então RPG chama Role Playing Game, não, né? Mas é que, geralmente, é que, geralmente quando história. A história é pronta, o histórico não influencia no rolê, entendeu? Concordo, Bruno? Eu concordo. Né? Ah, se fosse one shot, eu concordaria. Mas eu tô vendo coisas. Mesmo se for aventura pronta, normalmente o histórico não influencia. Mas mesmo. É duro, tem sanidade, eu preciso saber dos seus medos, dos seus objetivos. A gente não tem medo. Eu tenho. Ela já tá morta, porque morto não tem medo. Exato, morto não tem medo. Tem medo do quê? E aí vocês sentem tem medo de acordar e ter que morrer de novo. Aquela dúvida para na cabeça de todo mundo. Algumas pessoas voltam com cicatrizes intermináveis, algumas outras com medos intermináveis, né? Nesse primeiro embate. Passam-se os dias, vocês descansam de uma maneira não tranquila, sempre você pensando no que está acontecendo cientificamente, tentando entender tudo aquilo ali, começa a fazer cálculo, você começa a tentar estudar os venenos também nesse meio tempo. Isso, é isso que eu tô falando, todos os bagulhos. Não, mas tá? Quando vocês chegaram lá, não é uma cobra mortal, recarrego, mas é venenosa. Recarrego meu jetpack. Isso, você vai ter esse time. Cara, você faz as rezas, você tem que entender, você lembra do seu passado, né? Você não tá acordado? Você vai acordar, quando eu em Nova York já, tá ligado? Pousando. Aqui do lado também tá meio arrebentado, ele tá muito fraco, ele não consegue sobrepor você e os outros médicos preferem colocar ele, entre aspas, em coma, não em coma, mas induzido, mas de um jeito que ele fique totalmente grogue, ele sente muita dor, muita aflição, ele quase faleceu duas vezes, ele tá com ferimentos muito profundos, costelas fraturadas, né? Passam-se mais um dia, é chegado o avião de vocês, tá? E aí vocês partem, né, para Nova York, o capítulo 2, tá? As equipes que estão ali, os pacientes do acampamento de ajuda, eles são libertados, aparentemente, do pessoal que estava ali, né? Então vocês veem que parece que a guerra terminou, você vê que bandeira branca nesse meio tempo vai acontecendo. Todo mundo rola um D6 e recupera de sanidade. Ufa, agora sim! Aí é jogo demais. Quatrinho. Perde o Cthulhu? Perde o mito de Cthulhu? Perde o mito de Cthulhu. Não, não perde não, o mito não. De Cthulhu. Só perde. Nesse caso, não. Se eu rolar 4, 5 ou 6, eu já recupero tudo. Beleza. Rola pro Felipe aí. 2. Então recupera 2 aí pra ele. Por favor. Eu vou anotar aqui, depois ele recupera, tá? Derrotar a cobra gigante ou a poliamorfa de Tassatogua. Recuperar um D10 de sanidade. Como vocês não derrotaram a certo ponto a poliamorfa, mas... A poliamorfa é a cobra? Não, a cobra também ruma, mas a poliamorfa é aquela gosma preta. Chicletão. Mas eu vou deixar vocês jogarem também um D4 e dividir pela metade. Pra recuperar também. Então mais fácil é dar 2 de sanidade pra nós, cara. Recuperar 2 ou 1. Jogar 1 ou 2, então. Você pode tirar, né? Não, se a gente tirar 4, o máximo é 2. Então, 2 é 1, 1 é 1. Entendeu? 0. Tirei 1. 0. 0 ali. Então pode tirar 1. 2. Recuperou 1. Joga com o Felipe, recuperou 0. 3. Esperar um pra ele. E vocês chegam, né? Vocês passam por aquele embate, aquilo incomoda vocês, né? E a frase que tem no capítulo 2 em Nova York é: vou fazer uma oferta que ele não pode recusar. Don Corleone, o poderoso chefão. Nova York é isso. Ok. Eu retornando a Nova York. 3 pontos. Beleza. Capítulo 2. Boa, boa, boa. Nova York. Boa, galerinha do mal. E aí é o up, né? Não vai não. Isso aí, família. O mestre deu uma ajuda pra ninguém morrer. Fui bonzinho, eu tenho saco, não sou um mestre bonzinho. Se não era o wipe, na reta final ali, só das 50 metros, os caras começaram a cair um por um. Felipe, fui bonzinho. Felipe, você tá vendo a cobra? Mas acho que é da wipe? Ia. A cobra, ela persegue vocês até o final. Pelo menos vocês morreram pra cobra gigante. Tá? A Tamir... Voltando, você tá falando. É. A Tamiris, ela... Oi. Ela persegue. Ela tá me escrevendo, eu deixei ela ali. Ah, mano, não sei como é que alguém ganha essa aventura tranquila, mano. Não adianta enfrentar essa tranquila. Cara, não, é que assim, a minha ideia é que como tava próximo, a ideia era voltar pelo corredor. Cara, vocês iam ter que ficar desviando de muitos ataques. É que assim, tem coisas que vocês deixaram pra trás. Tinha uma bazuca, tinha umas armas que vocês não pegaram no caminho, outros caminhos. Aí são caminhos de escolhas. Tinha um negócio que ia dar dano nela direto, ou nas outras coisas. Tinha como se fosse um líquido que vocês iam se transformar numa serpente momentaneamente, né? Na cobra, na uma pessoa você serpente. Pegava essas meras. Eu não faço nem ideia do que eu tenho que fazer. A única chance era isso daí. A única chance desse momento era esquivar. Porque ou se resto... for tentar matar, ia demorar muito pra matar, provavelmente vocês iam morrer, você tem que passar muito esquiva. Provavelmente, é impossível. Então vocês iam entrar. Aí eu deixo... Mas é que essas armas não ficam no acampamento, provavelmente, então. Tem algumas que ficam. Desse coisa. Tem algumas que ficam. Mas eu teria que invadir alguma parada, algum lugar assim. Tem gente que dormiu com um lugar que tinha alguma coisa lá também, por exemplo. Não preciso falar onde quem dormiu com quem. É, ficou transando, é pra investigar. Ali você não foi caçar armadilha, né? Ali poderia ter alguma coisa. Achei uma arma boa lá, mas preferi mas não pegar levar esse, junto. Esse líquido só teria que estar com soldados, em teoria. É. Enfim, tinham coisas que dava pra facilitar um pouco, ajudar, mas... Nossa, então vai pegar o mais difícil dos caminhos. A grosso modo, querendo ou não é pra enfrentar ela pra destruir. Sei que você conseguisse pegar todos os combos e desse o jeito de matar ela, que é muito difícil. Né? Então é um modo hard. Então aí eu dei essa colher de chá. Aí vocês teriam que enfrentar... Tem que ser muito gameista, muito combeiro safado. É. O quê? Tem que ser muito gameista, muito combeiro safado. E aí, a noite anterior, vocês iam enfrentar quando sair. Vocês iam tomar o wipe lá fora, porque tem um capenga, uma morta e vocês dois... Contra... Mas aí é dinamite, não, fire breath. Não, mas não dava, porque era tipo 7, 14, 21... 21, 7, 14. Vocês iam ter mais ou menos 2 cachorros e 14 pessoas pra lutarem contra vocês espalhados. Então é tiro. Impossível. Vocês iam cair lá, porque ele, na verdade eles iam pedir a deusa em troca da vida de vocês. Aí provavelmente vocês iriam dar a deusa, vocês iriam querer lutar, só que eles também continuariam atacando vocês. Então eles iam enganar vocês, então vocês morreriam provavelmente ali também. E aí eu achei legal não colocar eles e fazer esse negócio que foi bem legal, como ele já fez uma play lá atrás, eu coloquei e achei maneiro. É, já vim pensando nisso longe. Então acordou ela, mas é que fala que se algum jeito ela acorda, ela vai fazer os seus objetivos próprios, então tem um start. Então eu achei legal esse start, então ela vai fazer as coisas. Quando vocês vão encontrar, como vocês vão encontrar, você não sabe, mas vocês estão em retorno à casa dos seus agora. Caralho, entendi. Espero encontrar novamente. E nunca vai voltar pra Bolívia. Outra vez. Ah, sabe. Porque sabe. Aí eu vou abusar dela. São 9 capítulos, vocês passaram de junto. Só não abusar porque ela estava dormindo e ela não queria achar. Na verdade, são 9 capítulos e tem 10 que são 13, mas dependendo de onde você for, tem capítulo que vocês pulam. Então tudo vai depender disso. Não, mas eu tô pensando onde que a gente cometeu a cagada de não pegar essas paradas, mano. A gente fez o roleplay, a gente não foi a mentalidade de banzai, de você tá na cidade, vou investigar pra pegar item em todas as casinhas. Cagado. Chegaram, vocês conseguiram bastante coisa, assim, de informação, que provavelmente... Não, informação sim, mas eu vou te fazer mecanicamente falando, tá ligado? Porque a única coisa que eu achei que era diferente que a gente podia levar, era aquela água que você não tava com muita coisa que você mais voltava. Sim, você levou. E depois você vai entender lá na frente. A cobra, em si, ela não é combatível. O que ia ajudar vocês a se transformarem num homem serpente, de alguma maneira, era vocês passarem no laser. Do laser do esmeralda. Isso. Tá? Que aí ele não ativa pra cobra. Vocês iam enganar aquele laser. É a única coisa. Porque pra qual você fez a arma essas coisas, não ia também afetar. É um combate muito difícil. Porque querendo ou não, você tinha que dar 66 de dano. Então ia te dar 2 de ataque. 66? É o que 66 pontos de vida. E ela reduz 10 pontos de dano a sua carcaça. Só quer dizer. Você desce teria que ser com uma aventura full pump. Se fosse a gente fosse full pump. Vocês estão quase full pump. Full pump, pump. É que isso tudo. Vocês estão quase, vocês estão full. Vocês estão por isso. Vocês estão pump. Eu dei uma. Você fez uma média. Então, mas você fez uma média, tipo assim. É na verdade o pump que ia mudar a questão de morte e questão de vida. Não o combate. O combate só mesmo. Não muda o combate. Não, então é questão morte, vida, isso, mas talento. Mas agora eu dei a vida total pra vocês. Então, o dano é igual. O talento. A única coisa é que vocês teriam 2 talentos e eu diminuí pra 1. Mas assim, no combate em si, no combate vocês ficam, o grosso modo não vai mudar. Essa cobra, definitivamente, ela é muito difícil de ser destruída. Então assim, vocês conseguem... Até daria se teria que coletar seus itens. Até daria... Não precisa nem ser do itens, mas tinha que estar os 4 vivos, os 4 batendo e torcer pra ninguém cair. Então a gente teria que fazer 4 personagens combativos, em teoria. Cara, se todo mundo ficasse jogando dinamite todo turno e desse um tiro de metralhadora, provavelmente... Em 2 turnos, 2 rodadas, matariam ela. Só que nisso, cara, é o turno perfeito. Vocês acertarem e ela não acertar. Ou se ela acertar, tentar não matar. que é muito difícil. É... Mano, é aquele negócio. Você tem que montar a ficha sabendo o que, que você vai enfrentar na aventura. É. Teria que ser isso. É. Essa não, mas eu acho que... Eu acho que... Não, dava pra enfrentar. Por exemplo, se o Gordon tivesse ali, dado um jeito dele conseguir acender três ao mesmo tempo, ela ia se machucar bastante. Já começa a dar um desnível pra ela, já começa a ter redutor. Só que, cara, como eu te falei, tem que estar os quatro... Só que vocês passaram por perrengues, cara. A cobra zicou, você já vende uma zica, vocês poderiam ter ficado uma semana recuperando? Poderia. Só que, cara, tudo são fatores, né, nesse jogo. Não, sim, a gente tô tentando. Mas a cobra, assim, ela é 80%, vai 90% é vocês têm que fugir dela e entrar no trono que ela não entra. Porque é 90 centímetros, ela tem mais ou menos 1,5 metro de diâmetro. Então ela não vai entrar. Então ali mas, assim, mas se a gente não acorda a bichinha, era o quê? Sair com o cadáver nas costas e correr dela de novo. Exato. A gente tem que correr dela de novo e lá na frente vai ter os soldados esperando vocês. E até as cobras. E as cobras do. Não é possível passar das cobras na mão. Não é possível passar das cobras. Dá pra passar fogo. Dá pra tentar sair jogando fogo agora sem parar na subida, né? Fogo. Vocês estão subindo. É porque na ida vocês estavam no meio. Então tinha cobra aqui, cobra aqui. Agora pensa assim: fogo. Elas vão se espalhando, morrendo. Aí era o único jeito, no desespero. Mas ali no meio que o gordinho queria fazer, pra frente tem cobra pra trás. Pra trás tem cobra pra frente, não adianta avisar. Talvez a gente não tenha jogado tão mal quanto eu tô achando, não. Não, vocês não jogaram mal. É que o jogo, ele é desafiador. É difícil demais. Não é um jogo fácil. Não, mas mesmo assim, não é um experiente, né? Pra não ter tomado quase um hype, no primeiro capítulo, não, mano. Alguma coisa é que tá, não tá é, mas aqui. É que não é D&D. Se nós fosse novo, jogando novo, aí tudo bem. Combate não é opção. Não é D&D. Não é D&D. Que o D&D a gente consegue ter uma recuperação de vida. O Cthulhu, velho, é mais punitivo. É um combate dependendo do dano. A Tamiris, ela tava boa, blá, 18, blá, blá, blá. Você quer me dar uns pares de veneno que eu fiquei estudando essa porra aí agora? Não acontecia. Por que não você tem? Calma. Eu tô tranquilo. Dá pra querer XP pra upar? Não. Isso que eu ia falar pra você. Só recomendo que, quando a gente for upar, trim, que a gente upe durante a semana, pra gente já chegar jogando. Pra não ter uma sessão de um porquê. Aí a gente já enrola um pouco conversando. O que eu vou fazer? Se a gente pegar um dia e a gente tem que upar e ficar trocando upar ideia, eu venho só pra upar. Upar não é difícil. 9,5 eu já tô vazando, posso, por exemplo, upar eu posso pegar, vou ver a ficha de cada um que tem marcado. Ô, Lemão, beleza? Ó, mano, você tem esses daqui. Quer jogar aí? Quer fazer um ligar o celular, jogar uns dados só não, pra ver? Isso, tanto faz, ó, o dia você também, eu vou jogar de domingo, eu vejo também, joga os dados pra mim. 5 minutos pra upar. Ah, eu não sei. Não dá 5 minutos, você não tem, você vai. Ó. Você não tem que tomar decisões. Não, às vezes, eu quero comprar um talento. Você não compra nada. Você não compra mais nada. As perícias que você marcou, você vai testar. O que você vai fazer? Você vai jogar aqui. Aí você tem que tirar menos que 40. Se você tirar menos que isso, você joga um teste, você vai upar o XP. Jogou, pá, não tirei, não upei. Jogou, não upei. Ah, upei. Não, você tem que tirar mais. Menos tem que tirar ou mais. Tem que tirar mais, perdão. Então você vai jogar os D20. Tirou mais que 40, você vai upar. Os D100. Você vai upar. 30, tirou mais, você vai upar um D10. 75, tirou mais? Você só upa um D10. Você rola o teste. Assim, só upa a perícia. Só upa a perícia e as perícias que você passou no teste. Você passou no teste. Perícias que você não passou no teste, você não upa. É isso. Tá. Vai ver as que você marcou, rola esse, D100 pra cada um. Esse segundo talento que vai ser pulso. Você não vai ficar, a gente vai ficar com muito. Eu vou repensar sobre isso, tá? Eu vou fazer tudo porque assim, não dá pra jogar terror com tudo com o gordinho. Eu já percebi isso. É impossível você climatizar com o Felipe, é impossível. Então já virou um jogo de ação. Virou um jogo de ação. Já é um jogo de ação. É pulp, o pulp é ação. Não, mas dá pra você colocar terror. Mas com o gordinho não dá pra colocar terror. O gordinho ele. Não, vou mais longe. Terror com brasileiro é difícil. Não, é difícil, mas com o gordinho é mais difícil ainda. Então assim, então a gente vai jogar um cult de ação ali, uma investigação, uma ação. Vou tentar uma hora ou outra ainda colocar, mas é difícil, porque eu dou risada, eu fico em casa. Eu vou ver a questão.